Então, quem escuta o Gcast já sabe, eu tô meio rouco, então perdão. Quem escutou o último Gcast já sabe que tem uns problemas no áudio do Nudge de dezembro. A gente já tá agora no final de fevereiro e só agora eu vou conseguir lançar esse podcast. E aí a gente pensou, pô, lança, não lança, corta uma parte, não corta, não sei o que. A gente pensou, cara, um registro histórico bacana. Quando a gente gravou, ainda não tinha saído Star Wars. Quando a gente gravou, tinha acabado de acontecer a CCXP. Então a gente achou que é um registro legal. E é legal porque o próximo Nudge já está gravado. A gente tomou a decisão de deixar isso na íntegra no próximo Nudge. Então vai rolar um bibliógrafo também, mas você vai poder ouvir agora. E no próximo Nudge você vai ouvir a gente tomando a decisão que esse Nudge ia sair na íntegra. E além disso, você vai poder ouvir aqui agora o que, que a gente estava achando de Star Wars e várias ideias erradas que a gente tinha, os negócios nada a ver que a gente estava pensando, para no próximo Nudge ver a nossa opinião pós Star Wars, um mês depois, mais de um mês depois, 2 meses depois que o filme saiu. Então é isso aí. Nerd, como sempre, inovando no seu formato. Ok? E aí eu devo lançar várias coisas perto agora. Porque eu tava num momento meio ruim. E tá melhorando um pouquinho. Então eu devo sair editando um monte de coisa que tem guardado aqui. Os pais editam até aquelas paradas que a gente sempre fala que tem guardado há anos. Literalmente anos. Mas não sei, não vou prometer nada. Não tô prometendo nada. Talvez nunca mais tenha. Né? Não, vai ter. Vai ter, tá? Uma hora tem. Porque a gente não para nunca. Mas talvez demore 2 anos. Mas a minha intenção é que não demore. Na verdade, demore apenas alguns dias. Tá bom? Tanto pro Nerd quanto pro Gcast. Então é isso aí. Escutem esse achado direto do túnel do tempo. Faz, né? Faz, dessa faz. Vez tá complicado, hein? Na verdade faz um mês e pouquinho, né? Não faz um mês e 15 dias, talvez? Algo assim? Não sei, não sei, não sei. É que não rolou, é que provavelmente não vai ter dois, né? Você já novembro, dezembro. Você vai então... ficar menos tempo dessa vez? Não. Por que passou tão rápido? Porque foi menos tempo. Ah, eu acabei de fazer essa pergunta e você falou não. Não, mas você tá falando do outro embarque. Não, a folga foi menos, porque o embarque foi menos. Agora o próximo vai voltar ao normal. Ah, entendi. Entendi. Porra, Comic Con, hein? Uma bosta. Você foi nessa merda? Eu fui. Você queria vir, né? Eu queria muito, assim. Eu quase, assim, eu fiquei lutando comigo mesmo. Vou ou não vou? E quando eu assim, quando anuncio as primeiras, assim, eu nunca me animo de comprar. Por quê? O feedback do evento do ano passado tinha sido ruim. Não tô podendo gastar muito dinheiro mesmo. E eles não anunciam ninguém, né? Mas isso é normal, né? Até nos outros países é meio assim, né? Eles só vão começar a confirmar as pessoas depois, eles vivem do hype. Só que eu acho que no caso deles, eles não têm, por exemplo, uma San Diego Comic Con, por exemplo, você pode comprar de boas, alguma coisa legal vai ter pra comprar. Você tem a certeza de que alguém interessante vai vir, cara. Então, mas eu acho muito pretencioso da parte deles, assim, cara, aplaudo a iniciativa. Mas eu acho que é pretencioso eles simplesmente acharem que alguém vai. As pessoas fazem isso, enfim. Culpa das pessoas também, que compram as cegas, caríssimo. Porque eu acho que esse evento é seriamente superfaturado, que dizem que lá dentro as coisas são caríssimas também, então. São. Eu tava vendo um cara comentando que o valor que eles cobram para quem, pros estandes, pras pessoas que estão expondo lá dentro é absurdo, então por isso que o preço é absurdo. Então é um caso que é uma feira, mas uma feira em que você tem que achar, em que teoricamente você vai achar descontos e coisas assim, você acaba encontrando coisas mais caras. No depoimento que eu li, parece que só a parte do Artist's Alley que tava mais em conta. Mas aí eu realmente não sei. A parte do Artist's Alley tava bem legal. Uhum. E, num geral, desconto eu acho que só tinha, tipo, na Comics e tal, mas os descontos normais de eventos, sabe? De todos os outros eventos. E pra comprar quadrinhos. Agora, figures, tatueta, uhum, essas coisas, não pareciam tão muito em conta, não. E, tipo, aí no final das contas, quando anunciou que o Tenant ia, aí eu quase fui, porque eu tava aqui mesmo, eu tô, né, há muito tempo que eu tô enrolando pra ir pra visitar vocês aí, nunca vou. Falei assim, ah, acho que eu vou. Só que aí, acabei não indo. Legal. Todos os outros meses. Acabei. Você sempre fala, tô pensando em ir aí, mas nunca. Eu nunca vou. E aí, acabei não indo. E aí, mas assim, a visita teria sido interessante, mas assim, a parte do painel do Tenant parece que foi meio fiasco, né? Que durou rapidinho. Foi um puta fiasco. Isso se você conseguisse estar lá dentro. Vamos lá, eu vou contar toda a jornada. Tá, vai lá. Pra começar, a gente já tava sabendo que ia ter esse esquema estranho de que tinha uma fila só pra todos os painéis. E se você quisesse ver o painel que começa às 6:30 PM, que é o caso do Tenant, você ia ter que ficar o dia inteiro preso no auditório. O que é, por si só, absurdo, porque você, com seu suado dinheirinho, você vai lá, paga, de repente vem de outra cidade pra assistir, então você quer, obviamente, extrair daquele dia que você conseguiu comprar o máximo, mesmo porque, nem que você tivesse dinheiro, porque outros dias já estavam esgotados, e o Full Experience, eles cobram 6.000 reais. Esse o valor? Eu não sabia quanto que era. 5.000. Eu cheguei a ver, eu falei, bom, já que eu vou, né? Vou cagar no pau logo e vou, sabe? Vou chutar o pau da barraca. Vou comprar full. Pá, ostentar, já que é pra gastar, né? Vambora. Aí fui lá achando que ia ser, de repente, sei lá, uns 2.000. Aí eu fazia uma doideira. Não. 6.000 reais. E o que que você ganha? Um kit de político, claro, com chaveiro, régua. E não pega fila. Não pega fila, ganha um kit vagabundo, quer dizer... Ah, não, parece que os primeiros que comprassem ganhavam uma figuarts do, sei lá, Kamen Rider ou algo assim. Mas isso já tinha acabado também. Aham. Uhum. Então, porra, se ainda fosse uma figuarts do Gaime, sei lá, eu ia. Então, a questão das filas, como todo mundo tá falando, é que realmente lá dentro tem fila pra tudo. Deixa eu contar em ordem cronológica, vamos lá. Tá. Já sabendo que isso ia acontecer, a gente chegou bem cedo. Eu não lembro exatamente a hora que a gente chegou, mas a gente chegou entre 6 e 7 da manhã. Sendo que o evento começava às 10. E os portões se abriam às 9. Então, beleza. Não tinha muita gente lá. A gente pegou as credenciais. E fomos pro primeiro de muitos corredor de abate de gado. Uhum. Porque a maioria das filas, pelo menos as maiores, tinham esse esqueminha de zigue-zague. Sabe? Fila em zigue-zague com aquelas barreiras de metal de show. Uhum. Separando a filinha pra você conseguir enfiar a maior quantidade de gente possível no menor espaço possível. Uhum. Essa primeira fila já era esperado, ok, a gente chegou cedo mesmo, ficamos sentadinho lá esperando. Mas aconteceu que fomos eu, Adriana e Cristiano e a gente se separou da Adri. Uhum. Ficamos lá esperando e tal, conseguimos entrar, entramos todo mundo. Depois que você entra, você começa a passar por uma via cruz infinita, que é um túnel que atravessa todo o espaço lá do centro de convenções onde foi, né, do Imigrantes. Então ele atravessa todo o espaço, é um túnel que passa por entre obras que estão acontecendo e tudo mais, é um túnel gigantesco, assim, bem extenso. E nessa hora, que já era 9 e pouca, já tinha muito mais gente do que tinha antes. Uhum. Então você já pode somar aí, passando por esse túnel, alguns milhares de pessoas. Chegou no final do túnel, travou todo mundo, porque o portão não tinha aberto ainda. Uhum. E aí a gente ficou lá esperando. O problema é, a Adri começou a não se sentir muito bem, ligou e chamou a gente. E a gente foi tentar, ela tava um pouco mais à frente, a gente foi tentar passar entre as pessoas pra ir lá, avisando que tinha alguém passando mal e que a gente ia lá ajudar ela. O que claramente é uma desculpa esfarrapada pra furar a fila. Pois é. As pessoas começaram a fechar a gente. Eu não posso culpá-las, eu pensaria exatamente a mesma coisa. Eu olharia pra tua cara e falaria, meu, o problema, arruma outra desculpa. O problema é, olhando pra lateral, que ali na lateral tinha uma passagem para passar funcionários, imprensa, etc. Era impossível avistar qualquer pessoa que trabalhasse ali. Eram as pessoas passando, correndinho, e você não via muitas seguranças nem nada. E era uma concentração tão grande de gente que não dava nem para você andar até chegar em um. Enfim, eu sei que as pessoas começaram a fechar. Eu comecei a ficar nervoso, comecei a ter uma crise, comecei a gritar com todo mundo. E aí eu pensei, bem, eu vou pular essa porra dessa grade. Meu Deus! Eu pulei a grade pro lado do... Caralho! Onde as pessoas estavam passandinha. Brasileiro é foda, tudo vira protesto, arruaça, tem que chamar PM. Por que que eu pulei a grade? Que bosta! Não, mas por que que eu pulei a grade? Porque eu sabia que pulando a grade ia aparecer alguém. Uhum. E apareceu alguém. Os fins justificam os meios. E aí eu avisei o que tava acontecendo, meio aos berros, porque eu tava nervoso pra caralho. Uhum. A gente foi até um pouco mais à frente, conseguimos tirar a Adri também e fomos pro ambulatório, né? No caminho, absolutamente todo lugar que a gente passava que tinha alguém cuidando, queriam barrar a gente porque a gente não tava com as credenciais necessárias, a gente tinha que pedir socorro pros bombeiros avisarem a eles da situação. Uhum. Ou eles não iam deixar a gente passar. Uhum. Enfim, fomos até o ambulatório, ficamos lá, o evento começou. E depois que eu consegui me acalmar, eu fui lá ver como estava a situação da fila. E era o mesmo esquema, zigue-zague de metal, um espaço gigantesco, uma fila gigantesca, tinha... Nessa hora já tinha, devia ter, eu não sou muito bom de contar gente de olho, mas devia ter umas 2 mil pessoas ali, tranquilo, 2 a 3 mil pessoas. E ainda não tinha aberto o auditório. Eu confirmei lá que realmente ia ser esse esquema, você entra, e aí pra ver o Tenet, você ia ter que passar o dia trancado no auditório, vendo lá o ator do Gimli, vendo estreia do não sei o que do Cinemark, vendo o Jim Lee e o cara do Omelete fazendo pergunta idiota pro Jim Lee, etc. Eu não sei direito como era lá dentro, mas a impressão que eu fiquei é que tudo que tinha era uma bombonière do Cinemark lá dentro. Então, além disso tudo, você ia passar o dia comendo pipoca e Doritos. Uhum. Aí, beleza. Vi que a situação era essa. Não dava pra guardar o lugar naquela fila, porque não dava pra entrar ou sair daquela fila de forma tranquila. E então eu voltei. Quando liberaram a Adri, a gente foi pra lá. E as pessoas já estavam entrando. Então tava o pessoal entrando, a fila já estava fazendo a volta por fora do cercadinho, aproximadamente mais ou menos umas 3 voltas por fora do cercadinho, mas tava andando para entrar. Então a gente entrou nela para ver se a gente conseguia entrar. Lá pro meio da fila, parou, tá fazendo chiado. Peraí, que eu tô mexendo aqui, eu tô mudando a posição, porque tava escroto. Peraí, vai melhorar. Lá pro meio da fila, parou de novo, porque lotou lá dentro. Uhum. E aí a gente ficou sabendo, anunciaram quais eram as regras. As regras eram as seguintes: só entrava mais gente depois que 40% das pessoas que estavam lá dentro saíssem. Como assim? Isso. As pessoas... de onde? Oi? Isso no auditório já, né? Nossa. Isso já lá dentro do evento, pra entrar no auditório onde iam ter os painéis. Então você tinha que ficar lá sentadinha na fila, aguardando, porque só quando 40% das pessoas lá dentro saíssem, que mais gente ia poder entrar. Ok. Além disso, era visível entre as pessoas que estavam entrando, quando a gente viu a fila, que a maioria daquelas pessoas ali já estavam indo pra ficar pro Tenet. Uhum. Então, um cálculo simples de matemática, a maioria das pessoas que estão aí já estão aí pra ficar até o final, então nunca vai ser 40% aí de dentro. Então, e sem contar que o seguinte, por exemplo, e aí acaba sendo injusto, porque aí de repente vai que você foi só pra ver o Jin Lee, sei lá. Sim. E aí você não tem chance de entrar porque a galera que já tá ali na fila pro último painel já tá ali e não vai sair mais. Pois é. Então é fudido isso, né? E assim, uma constante no evento. Sempre que qualquer pessoa reclamava de algo, a culpa era sempre da pessoa. Então, se você entrou... Porque parece que... Não sei exatamente em que momento aconteceu, mas depois que a primeira leva... Em algum momento depois que as pessoas já tinham entrado, começaram a distribuir meet and greet com o Tenet do lado de fora. E aí quem entrou, não ganhou, porque nem ficou sabendo que tinha. Uhum. Então, quem reclamou, recebeu um que mandou entrar cedo. Mas quem não conseguiu entrar, recebeu um que mandou não chegar cedo. Então não Não, faz sentido. eu fiquei sabendo disso, vi gente defendendo assim, ah, mas é evento assim mesmo, tem que fazer uma escolha, você escolheu o painel, não sei o quê. Só que, assim, a gente tem que parar de tratar como se eles estivessem dando esmola pra gente, sabe? Nossa, pelo menos tem isso no Brasil. Não, eles são uma empresa, uma organização vendendo um produto caríssimo num país em crise, com um monte de nerd fudido, né? Então, a galera que tá comprando ali, a gente tem que pensar no consumidor, né? Então, tipo, é injusto que você prive as pessoas dessas coisas, assim. Tem que se organizar de uma forma que, pelo menos, dê uma chance justa das pessoas terem a escolha de aproveitar o máximo de coisas diferentes no mesmo evento. E uma série de soluções, né? Tipo, acabou uma palestra, Sim. sai todo mundo e entra a próxima fila, sabe? Que aí fica na fila quem tá interessado na próxima palestra. Porque eram palestras sobre assuntos Isso. completamente diversos. Eu duvido muito que existisse uma pessoa que estivesse interessada em tudo que estava acontecendo ali dentro. Sim. É. Eu provavelmente não estaria interessado em ver mais ninguém, só queria ver o Tenant mesmo e ir passear no resto do evento, óbvio. Então isso eu não poderia fazer se eu tivesse ido. Eu teria comprado um dia só e teria passado o dia inteiro preso no auditório, se eu conseguisse entrar, né? Obviamente. Teria perdido todo o resto e ainda não teria aproveitado o negócio direito, porque acabou cedo, né? Pois é, e aí você começa a questionar o porquê que eles querem tanta gente na fila. E aí eu vou te dar duas informações que vão te fazer juntar A mais B. Primeiro, existe um tapete vermelho à frente da fila, onde as pessoas que vão entrar passam. Então muita gente ficou na fila, mesmo sabendo que não ia dar pra entrar, pra quando chegasse a hora do Tenet, a pessoa poder ver o Tenet perto, passando no tapete vermelho. Então, mais um motivo para manter pessoas na fila. E aí, claro que tinha uma câmera panorâmica filmando as pessoas na fila, o evento inteiro, para mostrar como o evento estava cheio e como tinha gente ali, aglomerada em um só lugar. Entendi. Então, basicamente, eles mantiveram uma fila enorme, gigantesca, Just para for inglês show. ver. Sim. Isso não é o pior. Voltando para minha história. Para literalmente o inglês ver. Pois é. Não, inglês não, ele é escocês. Sim. Mas ele não ficou muito satisfeito, não. Mas depois eu conto o resto das coisas aí. Bem, parou a fila na metade, porque não dava mais para entrar. A gente fez esse cálculo, a gente pensou: bem, ninguém aqui tá muito bem mesmo. Eu acho que não vale a pena continuar aqui. Vamos sair. Aí a gente falou com um carinha que tava de um lado da fila. Isso lembrando que era uma fila com milhares de pessoas e eu não conseguia ver nenhuma dezena de pessoas do staff em volta para controlar essa fila. Bem, falei com o cara, falamos com o cara e ele falou: ó, lá do outro lado as grades estão soltas, então vocês podem sair por lá. E a gente foi passando pela fila, novamente tendo que convencer as pessoas de que a gente não queria furar a fila, que a gente só queria sair. Por sorte, no caminho a gente foi recrutando um exército de pessoas que queriam sair, então quando tinha 20 pessoas querendo sair já não parecia mais que você tá querendo furar a fila, né? E aí quando a gente chega no final, que as grades estão abertas, a gente abre a grade, chega um funcionário, um cara do staff, segura a grade e fala: não pode sair. E aí a gente para pra ele e fala: como assim não pode sair? A gente tá preso aqui dentro? E ele: não pode sair. Já levei 3 esporros por deixar a gente sair, não pode sair, tem que ficar preso aí dentro. Só que isso meio que é ilegal totalmente, né? Pois é. Óbvio que a gente começou a make our way, né? A gente foi forçando mesmo a barra pra conseguir sair, porque você não vai prender a gente que não, quem é você? Novamente eu fiquei nervoso pra caralho de novo, comecei a gritar com o homem de novo, e foi um inferno de novo, e... Enfim, a gente conseguiu sair, eu chamei o outro cara lá do outro lado que tinha falado com a gente, ele veio e ficaram discutindo lá pra ver se o resto das pessoas que não tinham conseguido sair poderiam sair ou se tinham que ficar presas lá dentro daquele cercado. E isso, eu saí fora e fui me acalmar e a gente meio que desistiu do Tenet. Porque não ia rolar, não ia rolar. A gente ia ter que passar por todo o estresse daquela fila que tava impossível e não podia desistir no meio, entrou, tem que ir até o fim. E ainda correu o risco de não entrar at all. E ainda correu o risco de não entrar at all. Porque não dava pra tirar... Porque no fim das contas, não tinha muita gente ali pra ver o Jin Lee, nem pra ver a porra do anão. Ninguém queria muito ver o Gimli, ninguém queria muito ver o Jin Lee. As pessoas queriam ver o painel do Netflix, que era o final. Bem, aí passou o evento inteiro, né? A gente deu uma volta no evento. Realmente tem fila pra tudo. Tem fila pra beber água de graça, tem fila pra comprar água, tem fila pra comprar comida, tem fila pra entrar em lojinhas... Tem fila pra absolutamente qualquer coisa. Eram raríssimas coisas que não tinham filas. Eu deixei de entrar em lugares que eu queria entrar só pra olhar, porque tinha uma fila e eu não ia comprar nada ali. E, no geral, não tinha, como você falou, né? Eram lojas com coisas que você encontra na internet, sem desconto. Eu não cheguei a comparar preço pra ver se o preço tava inflado, mas é impossível que estivesse sim. E umas coisinhas, tipo, o karaokê do Netflix. O karaokê que você do Netflix, você sobe lá e canta as músicas do Netflix. Teve um outro karaokê que era muito melhor. Que era o karaokê do... Esse foi uma das melhores atrações, que era o karaokê do Chipmunks. Ok. Era uma máquina de karaokê normal. Sua voz sai do God of Alvin. Exatamente. Aí sim, now we're talking. É ali mesmo que eu ficava o dia inteiro. Esse não tinha uma fila muito grande, porque todo mundo que passava lá ficava reclamando. Gente, é ali que eu ia estacionar o resto do dia. Pra que ninguém me tira. Tinha uma piscina de bolinha gigante do Procurando Dory. Tinha um lugar lá que tava dando pipoca de um filme chamado Zootopia, que eu nem sabia que existia. Ah, é o novo, é o da Disney, o próximo. E tinha lá fora outra que foi uma das melhores atrações, que era um caminhão que era um cineminha dentro, 3D, que tirava pipoca e refrigerante de graça. Ninguém queria ver por algum motivo. Tinha ar-condicionado lá dentro, no melhor lugar da feira. Durava só 5 minutos. A gente foi duas vezes. Mas tinha lá pipoca, água e refrigerante de graça. E 5 minutos de um filme... Como é que é o nome? Esqueci o nome. Mas é um filme de uns... Parece que é uma refilmagem ou uma continuação de uns agentes do FBI que fazem umas paradas radicais, surfam, não sei o quê. Triple X? Oi? Triple X? Fizeram tipo, outro? Mas é um grupo. Parece que são um grupo de 8 ou algo assim. E aí na cena eles estão lá planando com aquelas roupinhas. Caçadores de Emoções, o nome. Ah, Point Break? Isso. Acho que sim. Eu só vi o nome em português. Não sei também. Tem um remake pra sair de Point Break e acho que rola umas paradas de esporte radical, mas não sei se é coisa de agente do FBI. Anyway. Deve ser isso. Na cena, são eles voando com aquelas roupinhas de esquilo voador, sabe? Sei. E aparentemente é 3D de verdade. Eu não sou tão, tenho um olho tão bom pra perceber isso, mas eu acho que é. E os homens se amam muito. Porque quando eles terminam de voar, eles tipo, comemoram. Eu achei que ia rolar um beijo ali. Ah, que pena que não rolou. Então ainda tem vários fatores slash ali naquele filme. Além do ar-condicionado, da pipoquinha e do refrigerante. Por mim, eu ficava naquela fila assistindo aquele mesmo trailer até decorar todas as falas. Porque era o melhor lugar da feira. Quer dizer, eles estão investindo pesado no marketing do filme. Sim. A arte design aí tava bem legal. Tinha vários posters e quadrinhos por preços realmente bons pra você comprar. E tava tendo também autógrafo lá o tempo todo. E meio que foi isso. Então você não viu o painel mesmo do Tenant? Eu não vi o painel. Tinha mais dois auditórios que estavam rolando umas coisas menores. Que eu não cheguei a olhar muito o que estava acontecendo, mas eram mais uns debates e tal. Sem gente famosa, então por isso não tinha gente se matando. E foi isso. Bem, aí eu vou juntar um pouco das coisas que eu vi lá com o que eu ouvi depois lendo no Twitter e tal. Uma coisa que eu percebi, eu não sei se é porque eu tinha passado por uma experiência muito estressante, mas todo mundo lá estava num clima de guerra. As pessoas que estavam lá, elas estavam empurrando você com mais frequência do que as pessoas empurram outras pessoas num evento e tal. Tava todo mundo meio mal educado porque tava um clima tenso no lugar. Era muito matar ou morrer. Os banheiros, a Adri tá lembrando aqui, os banheiros também terríveis, todos imundos. E é curioso, porque a gente vai no Festival do Japão todo ano, que é exatamente no mesmo espaço. O Festival do Japão acho que usa um pouquinho mais do que eles. E é outro mundo, assim. É outro nível de organização, é outra parada. Tá que não vai ter o cara famoso, mas tipo, mesmo a parte de exposição, a parte de loja e tudo mais, é outra coisa. Outra coisa completamente diferente. Isso incluindo a higiene dos banheiros, acesso à água, porque lá você passava sede, valia mais a pena você esperar você começar a passar mal de hidratação e ir pro ambulatório do que tentar correr atrás de água. E é outra parada, sabe? Outro nível de organização. E a gente percebeu isso, tinha pouco staff e staff estressadíssimo. O cara que veio barrar a gente, eu não sou muito bom de perceber isso, mas o André falou que ele tava lacrimejando de nervoso enquanto ele tentava barrar a gente. Coitado. Sim, então o pessoal que tava trabalhando lá também tava sob um estresse absurdo. Tadinho, Imagino que não só por ser pouca gente trabalhando, mas por... E aí depois eu me senti um pouco mal, porque eu gritei com o cara, xinguei ele. Não porque eu achasse que ele tivesse qualquer compra uma cesta de café da manhã e manda pra casa dele. Eu vou tentar descobrir o nome dele. Aí o cara vai chorar mais ainda, né? Não, na minha casa não. Ele sabe onde eu moro. Ele vai sonhar com a horda de nerd invadindo a casa dele com tocha. Ai, Jesus. Enfim, eu extravasei muito nele, não pra achar porque ele tivesse culpa, mas porque eu tava tão nervoso, cara, que eu não sabia o que fazer com aquele meu nervoso. Me bateu. Ah, eu também ficaria, eu também gritaria muito, nossa, porque eu ia estar aí, cara, eu ia estar lá, assim, toda hora eu ia pensar no dinheiro que eu gastei pra chegar, que eu tô. Não, tá foda, né, financeiramente. Uhum. Então, assim, eu ia. Cara, é, você ia ainda muito teria puto. Esse agravante, né? Que você teria gastado uma grana boa pra poder uma vir fortuna. Pra São Paulo. Fortuna, nossa, tava o quê? Tava R$ 200 o ingresso, não é isso? Eu nem lembro, né? Até que fez esse rolê aí. Tamo sem, mas tá caro. Com certeza. Tava uma faixa dessa, não sei se a meia era assim também, ou se a meia era 100, não sei. Só sei que... Sei lá, eu li um depoimento assim, eu tô... Obviamente, eu vi muita gente falando muito bem e várias pessoas postando fotos e cosplay, não sei o quê. Por quê? Porque no geral, eu não sei, tipo, é bom você estar nesse ambiente, assim, saber que você tá fazendo parte de alguma coisa desse jeito, então você vai postar foto e foto da armadura. Você viu a roupa do Batman de perto? Não. Vi. Tinha vi. Lá exposto numa vitrine, eu achei que no máximo, porra. Né? Então, assim, eu de fato aplaudo que no Brasil esteja acontecendo algo assim, entendeu? Mas eu acho que não tem como perdoar coisas que são muito graves e que, teoricamente, são facilmente, assim, são manejáveis. Eu dava pra resolver, mesmo porque é uma... Quer dizer, se você tem uma organização tão grande, capaz de realmente fechar tantas parcerias loucas e conseguir trazer tanta gente de fato importante, então, assim, o principal você tá fazendo. Então, peraí, começa a olhar pra estrutura agora, né? Que é a primeira coisa que você deveria ter olhado. A primeira coisa que eu pensei, das primeiras testes que eu parei pra pensar, foi que, tipo, esse lugar não é um ambiente amigável pra quem tem algumas certas dificuldades, e aí eu boto um pouquinho na conta do meu autismo, porque as crises que eu tive eu provavelmente não teria, se não, enfim, se eu não fosse autista, e também pessoas com problemas de saúde. Também não é um lugar legal pra elas, porque a fila, por exemplo, se você passasse mal ali dentro, eu não sei o que eles vão fazer pra te tirar dali. A gente conseguiu andar, a gente conseguiu andar até a ponta e sair. Agora, se você tava passando mal ali no meio, provavelmente ia ter que todo mundo te pegar pelo alto, sabe? E porque não dava, era um mar de pessoas, um mar de pessoas. Eu não sei se teve casos de gente passando mal, mas é um lugar propício pra ter, porque a gente passava mal em show e tal, e era a mesma coisa ali. Mesmo assim, eu vi cadeirante, assim, algumas fotos e tal. Tinha, então tinha alguns, sim. Eu cheguei até a pensar, pô, que interessante, não quer dizer que lá tá bem friendly pra pessoas com... como é que fala hoje em dia? Eu não sei, mas... É portador de... Não, portador não pode. É deficiente? Eu acho que sim. A Adri sabe dizer como é uma coisa, mas eu acho que sim. Desculpa, gente. Assim, não tem problema. Assim, portador eu sei que não é. Portador de deficiência eu sei que não é mais. É, dá muita volta pra nada, né? Pra dizer a mesma coisa, você poderia ir direto ao ponto. Não, é porque não é uma coisa que você porta, né? Uma coisa, enfim. Eu li um chart sobre isso. I'm trying, guys. Eu tô tentando ser uma pessoa melhor, mas eu realmente me perdi um pouco. Mas, enfim, cadeirantes. Eu vi... Enfim, então, teoricamente, você acha que era um lugar tranquilo pra pessoas com deficiência ou algo assim? Então, se a pessoa tinha uma deficiência visível como cadeirante ou um cego, ele entrava pela outra filinha, né? Ah, sim. Ele provavelmente não conseguiria entrar. Não sei se tinha algum esquema, alguma fila preferencial pro auditório. No esquema normal seria impossível. No esquema normal seria bem difícil, bem difícil. Até porque não tinha espaço, né? Não tinha como fazer a curvinha da fila e tal. Desde coisas práticas assim até, enfim, todo o resto. Então não sei se tinha alguma fila preferencial pro auditório. Se não tiver, eles poderiam. Dava pra aproveitar o evento, até porque o espaço é bem adaptado. Acho que eu não vi nenhum grande problema ali de adaptação. Tinha uns cantos que estavam meio zoados. Eu não tenho um olho muito bom pra isso também, né? Mas assim, o hall principal de Exhibition Hall ali dava pra ir pra lá e pra cá e tal. E, sem tipo problema, assim, só que você... tinha gente lá. Eu vi uns 3 cadeirantes quando e você... um cego. E tipo, quando você anda lá, você sente que é uma coisa grande, que valeu a pena, ou é aquela vibe meio, sei lá, você andou e já acabou, assim, você fica só isso, entendeu? Ó, pra você ver tudo que tem no Exhibition Hall... Você vai passar ali umas duas, 3 horas andando. Ah, tá. Isso é, mais ou menos isso. Porque tem uma quantidade grande, mas aí você vai parar também todas as lojinhas, os negocinhos, tá, não sei o quê. Não, beleza, a ideia é essa. A maioria das coisas são pra comprar, não são pra ver. Então, além do dinheiro que você pagou pra entrar e da passagem que você pagou pra vir, você ainda vai ter que ter um dinheiro bom pra gastar lá dentro. E aí os preços não valiam tanta pena, tá, não sei o quê. Mas tinha alguns de figure, com umas estatuetas bonitas, que só de olhar já era bacana. Engraçado que elas tinham um preço, aí tinha um Optimus Prime lá, R$12.000. 12? 12. 12? 12. 12 mil reais? Eles tinham... Gente, isso é muito ofensivo. E sabe no país... Que... É uma estatueta gigante do Optimus Prime, bem bonita, tá, extremamente detalhada. Tá, mas 12? Eu não... Eles não esperavam vender, eles estão assim, cara, não, vamos não, botar eles lá. Eles colocaram, né, lá pra ficar bonito, tanto que tava na frente da loja. Colocaram o precinho aqui, porque vai que tem um doido, né? Vai que, né? Vai que. Todo mundo tá vindo nisso, né? Vai que veio o Thor Batista, sei lá, que ele é fã de Transformers. Pois é. Mas tinha essas figuras bonitas de olhar e vale a pena. Tinha um standzinho lá da Bandai que só tinha o Cavaleiro Zodíaco e um tequinho de Dragon Ball. Nossa, eu vi, eu tava vendo um videozinho do próprio canal oficial, né, do Omelete, o cara assim, estamos aqui no stand da Bandai, Tamashii Nations, não sei o que, eu falei, caramba, tô com Satsu, pá, vai ter cinto do Gaime lá. Não, só tinha... só Cavaleiros do Zodíaco. Com todos os lançamentos de Cavaleiros do Zodíaco, eu falei, porra, porque é só isso que existe, caralho? Tudo bem que é o mais popular, eles têm que mirar pra isso, mas tipo assim, né, cara, vamos... Eu cheguei a ver umas fotos do grupo de Tokusatsu do Facebook, um, dois, que eu participo, sei lá, e aí alguém fotografou umas figuartas de Kamen Rider e falou, uma das poucas coisas que a gente achou de Tokusatsu aqui e tal. Então, yay! Tinha algumas coisas da Kotobukiya lá também, mas mais focada naquela linha de comics da Kotobukiya, sabe? Não. Que tem sempre na Miami, que é... São estatuetas japonesas, com um estilo japonês, mas de personagens de quadrinhos. Ah, legal. Tinha bastante disso lá. Uhum. Mas enfim, voltando. Uhum. Eu também fiquei sabendo que muita gente teve problema. Então teve editor que não tava conseguindo entrar. Uhum. Que ficou 2 horas pra provar que ele tipo, tinha que poder entrar. E o cara, tipo, com a exposição lá dentro, no stand dele, sabe? Uhum. Enfim. E aí chegou a hora do Tenet. Uhum. Aquele monte de gente tava lá na fila esperando o Tenet passar. O Tenet passou. Foi muito bom, porque antes do Tenet entrar, o telão já tava ligado com o áudio do que tava rolando dentro do auditório. E o maluquinho lá do Omelete, que eu não sei o nome deles, nenhum deles, mas um barbudinho lá. Enfim. Uhum. Eu ia descrever, mas tipo, é um barbudinho de cabelo curto, branquelo. Mas todos sejam assim. Todos eles são assim. Pois é. Omelete é um bando de barbudinho magrelo e umas garotas muito sem graça, né? Eu não sei, não manjo. Não manjo. Sério, o Omelete é um troço que não existe. Eu nunca não entro, não vejo. Não, vídeo, é porque eu vi. Não, eu também não, mas eu vi. Eu costumava ver, digamos assim, eu vi um. Eu tava vendo no canal ao vivo deles a entrevista que eles fizeram com o Anthony Russo. E no, eles tinham um estúdiozinho lá, que eles estavam entrevistando alguns dos participantes e transmitindo ao vivo, né? Uhum. E aí puseram esse branquelo barbudinho, né, um deles, e o que não é o Borgo, é o outro. Eu não sei, eu acho que era o Borgo que tava no palco, viu? O Borgo é o que tava mediando, o outro barbudinho, que é um pouquinho mais gordinho que o Borgo, que o blá blá blá. E aí, as duas meninas, caralho, tipo, nossa, que menina idiota, ela tava perguntando assim, até que as perguntas do cara do Omelete estavam interessantes. Mas a menina tinha um inglês muito ruim e não sabia organizar direito os pensamentos e tava, assim, gaguejando muito, assim, tipo, fazendo tipo, muitas perguntas idiotas. Então as meninas que eles arrumam pro Omelete são muito babacas, assim, desculpa. Era o Borgo que tava no palco. Aham. E convenhamos, né, se todo mundo lá é assim, porque seria diferente, né? Aham. Uhum. Enfim. E aí o Borgo começou, tava rolando antes do Daniel entrar todo um sermão sobre algo que aconteceu lá dentro. Que eu não sei o que era. E ele falou, tipo, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Eu acho que as pessoas, tipo, levantaram, sei lá. Pelos relatos que eu vi depois, o que rolou foi gente filmando, apesar de terem pedido e tal, Netflix disse que não podia filmar e tal. Algumas pessoas filmaram. E pessoas levantando, o que convenhamos, quando você tá sentado há 8 horas, esperando isso acontecer, eu não acho que as pessoas estejam também em sua melhor performance, sabe? Uhum. Eu teria pulado no palco, agarrado o Tenet, jogado ele pro alto, sei lá. Uhum. Porque eu já estaria louco de estar tanto tempo sentado lá. Não, deixa eu só falar uma coisa, beleza. Esse negócio de não poder filmar pode ter sido uma especificação do Netflix, é uma coisa que realmente acontece em outros lugares, assim, isso não é nem contra o evento em si, mas, no geral, o negócio de não mandar filmar, de não filmar painel, acho tão idiota. A gente tá na era da internet, a social media, etc. Quer dizer, as empresas, ao invés de usarem o YouTube a seu favor, usar a pirataria a seu favor, insiste nessa parada de ficar bloqueando as coisas, entendeu? Eu tô puto assim porque tá dificílimo assistir Masterchef Júnior agora, porque a Bandeirante tá bloqueando o que tinha no YouTube, sendo que o YouTube ajudou a popularidade do programa, que muita gente começou a viu o hype, como eu, né? Viu o hype acontecendo, parou pra ver um episódio, gostou, voltou pra ver o resto, só tem disponível no YouTube. E então, a Band não tem nenhum serviço de streaming, né? Não tem, então assim, eu acho que eles deviam só liberar. Estão pretendendo lançar oficialmente esses painéis do Netflix depois? Talvez, então, beleza, mas eu nunca vi isso acontecendo, então, né? Enfim. É, até porque pelo fiasco duvido que lancem, mas enfim. O que aconteceu? Não podia filmar. E assim, várias formas, né, de você garantir que as pessoas não vão filmar, né? Você pode, tipo, pedir, botar um segurança pra pedir pra desligar, se não desligar, pedir pra você retirar, enfim, né? Como se faz em todos os outros lugares que você pode filmar, em shows, etc. Mas a ameaça deles era, o painel vai acabar se você continuar filmando. Vai ser encurtado. Sério? Sim. Sério? Sim. Tipo caralho, criança, sabe? Não, caralho. Não é justo. E os outros que não estão filmando vão pagar por causa de um meia dúzia de filmou? É, aí eles usaram aquele argumento de colégio também. Todos sério? Aqui podem pagar por causa de um, sim, sim. Caralho, nossa. Aí que eu pulava, eu ia parar na cadeia, eu voava na barba daquele filho da puta. E aí ele começou a falar que, ah, eu sei o que vocês estão passando, porque eu, na Comic Con San Diego, eu já passei 24 horas na fila. Eu fiz uma breve pesquisa. E a fila de 24 horas da Comic Con San Diego é do Hall H, que é onde acontecem os grandes anúncios, os grandes painéis, as grandes novidades mesmo, né? Que são de maior interesse de pessoas muito aficionadas e jornalistas. Por isso que ele pegou essa fila. A fila do Exhibit Hall não é isso tudo não, tá? A fila do Exhibit Hall é basicamente o que a gente viu ali do lado de fora. Aí depois que você entra, lá dentro tem microfilas pro que você quer assistir. Mas já tá tudo, você já sabe desde antes o horário das coisas. É, algumas coisas você já retira um ticket especial pra ver aquela coisa e não precisa ficar na fila assim que você chega no evento. É, uma série de soluções e de coisas que, enfim. Então ele tava contando a experiência dele ali como jornalista que quer ver de primeira mão notícias da indústria. E esse não é o público da Comic Con do Brasil, nem é a maioria do público da Comic Con de San Diego. Então, ele esqueceu de explicar esse detalhe no discurso empático dele. Bem, ele deu todo esse discurso, aí desligaram o telão, o Tenente entrou, e um dos caras que foi, não sei também, que não sei nem se é do Omelete ou se era qualquer pessoa do staff, foi falar com o Tenente. E virou pro Tenente e falou, can you tell them to shut up? O Tenente, obviamente, pegou o microfone e gritou, shout out as loud as you can. Caralho, e aí todo mundo gritou loucamente. Mas os caras tentaram usar o Tenant pra controlar as pessoas, sabe? E o Tenant largou um foda-se. Bonito caralho. Pra eles. O Tenant entrou, e aí agora eu tô falando do que eu ouvi as pessoas contando, né? O que a gente percebeu do lado de fora foi que o painel foi extremamente curto. A gente saiu, quando a gente voltou, 10, 15 minutos, já tava acabando. Tipo, em 20 minutos já tava todo mundo saindo. E aí a gente ficou, ué, era só isso? Era pra ser pequeno assim mesmo? E aí eu tava ouvindo relatos, né? Óbvio que algumas pessoas continuaram filmando, foda-se, porque depois disso tudo você liga o foda-se, né? É... Como você mesmo falou, né? Se você estivesse lá, aí mesmo você quebra tudo. E as pessoas lá dentro, provavelmente muitas estavam com essa mesma, porque enfim, por favor, né? É... Então, olha só, algumas pessoas estavam filmando, rolou o painelzinho, bem rápido, tipo com 10 minutos, 15 minutos de painel, já abriram a fila pra perguntas. Quando abriram a fila para perguntas, parece que as pessoas levantaram e correram bem rápido para formar a fila. Porque também, né, você já veio até aqui, não é agora que você vai perder a chance, já que tudo nesse lugar é tão escasso. Tudo nesse lugar, se você não corre, se você não sangra, se você não acorda cedo, se você não sofre, você não consegue nada. Então vamos correr. E aí correram, formaram fila. O que eu acho que é o Bogo lá não gostou, virou e falou, senta todo mundo. E Tenant, escolhe algumas pessoas aí para responder. Aí a Tenente apontou algumas pessoas, fizeram algumas perguntas, e uma moça, que parece que quer ser atriz, né? Eu acho que era essa a história, né? Ela quer ser atriz e perguntou pros dois se eles tinham algumas dicas pra dar pra ela. E aí a Jessica Jones lá, que eu sempre esqueço o nome da atriz, falou... Kristen Ritter. Isso. Ou Ritter, Ritter. Eu não sei como se pronuncia. Eu sempre lembro que é Kristen, mas nunca tenho certeza se é Kristen mesmo e não lembro o sobrenome. Ritter, eu acho. Ela respondeu. Quando o Tenente ia responder, anunciaram, não, acabou o painel. Não deixaram nem o Tenant responder essa pergunta. Aí tem algumas fotos da reação dos dois. Os dois parecem indignados, assim. Tipo, o quê? O que aconteceu aqui? E o Tenant parece que saiu perguntando, tipo, that's it? Acabou mesmo? Sério? E foi isso. Acabou o painel. E as pessoas que passaram 8 horas lá, gastaram dinheiro, passaram fome, sofreram, tiveram que aguentar esse filho da puta falando um monte de coisa. Fizeram 15 minutos de painel. Foram embora, todos sofrendo. Nossa. Porque foi uma bosta. E essa é a história da Comic Con, da sexta-feira de Comic Con. Eu não sei como foi o sábado e como foi o domingo. Mas o que eu fiquei pensando foi: se sexta-feira foi assim, imagina como vai ser o final de semana, né? Mas vocês já iam anyway ou vocês decidiram ir por causa do Tenant A gente decidiu ir por causa do Tenant. A gente decidiu ir por causa do Tenant. Foram três ingressos comprados por causa do Tenant, jogados no lixo, porque o que a gente passou lá não valeu o preço que a gente pagou. Então, é isso. A gente tem. Então, é o que eu falei, tudo isso é extremamente absurdo, assim, porque muita gente fica querendo defender e querendo mesmo porque tem medo de falar mal, porque agora parece que o Omelete está crescendo cada vez mais, agora tudo organizado, agora é uma organização, né? É organização Omelete ou algo assim, tipo Omelete tem um nome agora de mega corporação, algo assim. E tá abraçando outros negócios, então agora tem aquele Social Comics que agora faz parte do Omelete também, então eles estão assim, né? Estão virando super uma espécie de mega coisa acontecendo e as pessoas por aí têm medo, um pouquinho medo de falar. Eu entendo o medo das pessoas. As pessoas têm medo, inclusive, de coisas muito menores, né? Então, quando aparece uma grande coisa, como o Jovem Nerd, como o Omelete, o medo é ainda mais justificado. É, Porque, sei lá, tem medo de falar mal de editora de mangá, que é um ovo, né? não, e aí o que acontece? Fica assim, porque pelo menos a gente tem isso não diminui o resto do evento. Assim, obviamente pessoas devem ter tido boas experiências com o evento e tal, mas eu acho que até quem teve uma boa experiência não pode negar que o relato que você está dando é terrível e repleto de coisas que não foram coisas acidentais ou coisas que acontecem pela própria natureza do evento, ou pelo próprio público, que é muita gente. Não são coisas que acontecem, entendeu? Que a gente perdoa. São coisas meio absurdas mesmo, entendeu? Então, assim, eles deveriam ter organizado melhor a questão dos painéis para que pessoas pudessem ter chance de ir ver o painel que está interessado e ainda poder curtir o resto do evento para começar. Em termos de estrutura do evento em si, de repente, os estandes deveriam poder deveriam ter cobrado menos dos estandes para eles poderem dar descontos nos produtos, porque não adianta nada você ir ver de perto algo que, como você falou na internet, você vai encontrar mais barato, né? Por exemplo, quando eu vou num, sei lá, se eu paro num evento de anime, por exemplo, né? Uma das coisas que eu mais gosto de ver são as lojinhas vendendo mangá. E eu quero comprar um monte, eu quero poder comprar um monte de mangá baratinho ali. É para isso que eu tô ali, porque senão eu posso entrar na loja, na internet, na comics, na internet, comprar tudo pelo preço normal de manga. A Comics estava com padrão de desconto de evento deles, né? O lançamento não costuma ter, as outras coisas têm um descontinho aí bacana. É isso, era como Não, qualquer outro evento. beleza. Beleza, isso aí, beleza. Agora sim, pelo que você falou, eu teria curtido, talvez, sei lá, tirar umas fotos pro Instagram, assim, da roupa do Batman ou o karaokê do Alvin. E talvez a parte dos artistas, né? Talvez ali eu poderia ter comprado algumas coisas legais, sei lá. Então, tinham coisas legais ali, mas o que você bota é pesar contra o valor que você pagou e não é, não Mas vale isso tudo. é o que eu tô falando. Se eu tivesse ido, né, das duas, uma, ou eu teria perdido meu dia inteiro no auditório e não teria curtido o evento, ou então eu não teria conseguido entrar no auditório e teria ficado puto por não ter tido a chance de ver. Assim, eu teria passado no evento, mas não teria tido a chance de ver a coisa que me motivou a comprar o ingresso em si, né? A cereja do bolo ali, que era ver o painel da Jessica Jones. Então, Muita gente ficou preocupado do Tenant dar uma impressão, essas coisas, né? Mas muitas pessoas conversaram com ele no Meet and Greet e tudo mais. E ele parecia bem ciente de que o que estava acontecendo ali era um problema administrativo, um problema de organização. E parece que ele comentou com alguém até sobre voltar e tal. Então, talvez em outro evento, no evento de Doctor Who e tudo mais. Mas eu não acho que seja que parta dele essa decisão, né? Então eu acho que ele falou mais deve ter por uma questão de educação e para tranquilizar os fãs, mas assim, a gente sabe que não é decisão dele se ele vem ou não alguém. E assim, por Doctor Who ele não veria, ele nunca vai vir, porque não tem ninguém, não tem nenhuma empresa, assim, você tem sites, fan sites dedicados a Doctor Who, e muito dedicados, mas agora você não tem nenhuma empresa por trás. Parece que o Syfy vai começar a transmitir Doctor Who agora, então talvez. Tinha inclusive lá uma stand de Doctor Who do Sci-Fi lá. Com Então destaque bem grande e talvez, tal. mas eu não acho que, eu não sei se é o suficiente, porque ele só veio mesmo porque tem o boom do Netflix por trás, o Jessica Jones, então... Uhum. Isso, e essa grana que trouxe ele, né? Então, eu não sei se existe uma grana pra trazer ele por Doctor Who, né? Sim. É, eu acho que... Acho que no Brasil... Acho que por Doctor Who mesmo só veio a coisa do tour da BBC, né? Que veio o Capaldi, mas é outra coisa também, né? Uhum, sim, é, sim. Mas assim, fora, ator que já saiu... É, aquele doutor mais antigo que veio por quê mesmo? Quando, teve, quem que veio? Não teve o 7 veio? Não foi o sétimo? Ah, é verdade, eu lembro disso, não lembro o que que ele veio, não. Eu não sei, não lembro também. Mas ele veio passar férias só. Não, mas foi algo Doctor Who related também, então não sei. Tipo, enfim, não é impossível. É porque o Tennant é um cara muito busy, né? Tipo, uma coisa é você trazer o cara que fez Doctor Who nos anos 80 e não tá trabalhando anyway. Uhum. É, acho que até o Paul McGann eles conseguem trazer. É, mas o Tennant, assim, do Eccleston pra cá, eu acho dificílimo, né? Mas assim, eu fiquei pensando sobre os problemas dali, né? Daquele evento. E são muitos problemas administrativos, sim. Mas eu acho que esses problemas de organização acabam sendo um reflexo das coisas ruins que tem nessa cultura nerd, sabe? Uhum. Porque você tem todas as coisas ali, né? Você tem a falta de respeito, você tem a condescendência, o ego de você se achar melhor do que os outros. Você tem até a misoginia quando dentro da sala, dentro do auditório, ele fica falando num tom condescendente com uma plateia que é primariamente de mulheres, sabe? Uhum. Era, pra quem tava ali pro Tennant, eram primariamente mulheres. É... E aí eu fico pensando se é só mesmo uma questão de organização ou também não tem um pouco da cultura, do que é valorizado ali dentro. Assim, eu não sei explicar, eu tenho uma antipatia muito grande pelo site Omelete, por tudo que ele representa, porque eu já falei aqui, no programa passado a gente já falou, né? O que eles deixam acontecer na seção de comentários dele, pra mim, não é legal. É, as coisas que eles deixam acontecer ali, as coisas que eles deixam dizer ali, provavelmente é de propósito, eles sentem que estão sendo democráticos fazendo isso, mas não estão sendo. É, e coisas que já disseram também, assim, vários pequenos preconceitos e tal que a gente vê as pessoas falando nos comentários, eles já reproduziram, né? Uma das primeiras vezes que eu vi aquele argumento do... por que que você tem que mudar a sexualidade de um personagem? Cria um personagem novo. É, a primeira vez que eu vi esse argumento foi da boca deles num Omelete TV desses da vida. Uhum. Então, assim, quer dizer... Eu olho pra eles, eu vejo esse nerd de comentário de site, de preconceituoso, misógino, babaca. Então, assim, eu não conheço eles a nível pessoal, mas é isso que eles fazem, que transmitem o trabalho deles. E, assim, e com relação só ao trabalho deles em si, eu não acho bom bastante, assim, porque eles têm o mesmo problema do jovem nerd de serem muito limitados nas coisas que eles gostam e consomem, assistem. Então, tudo que eles vão falar que é um pouquinho diferente dessa curva... Eles já falam com uma certa com certo desdém, que não deveria ser o papel deles, porque são jornalistas, então só fala, eu não quero saber a sua opinião, na verdade, entendeu? Só transmite, só critica, só fala do material que você tá falando sobre, sem dar a sua opinião pessoal, assim, porque você é um profissional trabalhando num site profissional. É, então, assim, por conta dessas várias coisas, eu tenho uma certa antipatia, assim, por eles. E não sei, tipo, e todo esse evento cheira oportunismo, assim, e ganância sem paixão, eu não entendo, assim, eu não vejo nesse evento a paixão, entendeu? Não traduz tem, como não nada tem. Apaixonado pra mim, só traduz como oportunismo mesmo, gente salivando pra conseguir dinheiro em cima da cultura nerd, em cima de muita gente que tá ali, enfim, suando pra dar aquele dia que veio de todos os lados, e assim, o único... canto da internet que tá realmente fazendo campanha e divulgando e falando do absurdo isso é a galera do Doctor Who Brasil, né? É, eles estão divulgando bastante assim, contra o que aconteceu, principalmente no painel, porque outros sites estão obviamente puxando o saco do Omelete porque não querem ser, sei lá, jogados no limbo ou algo assim, querem ser considerados para futuras parcerias e coisas assim, então não podem, então estão simplesmente ignorando. E eu acho chato porque... Eu acho que quando você tem um público, obviamente a parceria é coisa importante, mas eu acho que você precisa também falar a verdade e tal. E, teoricamente, o próprio site principal que você está criticando não deveria te retaliar, porque é assim que funciona, né? É, por exemplo, tem sites, sei lá, gringos, por exemplo, de cinema, Collider ou Variety, coisas assim. Eles têm relacionamentos com os estúdios grandes de Hollywood, né? Eles são chamados por screenings, então tem todo um relacionamento. Mas você não vê eles falando bem de todos os filmes. Sim. Por causa disso. Por quê? Porque o próprio estúdio sabe que aquele site falar bem do seu produto só vale alguma coisa justamente porque eles têm credibilidade com o público, porque eles falam mal quando a coisa é ruim também. Então, falar bem deles vale alguma coisa, porque se eles estão falando bem é porque é o que eles realmente acham, né? Então, se você é um site que tá falando bem de alguma coisa, mas só porque você é um vendido... É, ó... O Omelete... Você já não tem credibilidade. Então, assim... Eu tô dando muita volta, mas, assim, é que tá tudo errado, na verdade. Então, assim, na verdade, começando de cima, o Omelete tem que abrir as portas, chama aqui, vem cá, site A, site B, site C. Vejam aqui, e nós queremos que vocês falem a verdade. Por quê? Vocês falando a verdade pro público de vocês que acredita em vocês... O Omelete vale não vai fazer isso. Sabe por que o Omelete, entendeu, não vai fazer isso? Porque o Omelete é o site que sempre ganhou dinheiro pra falar bem das coisas. É. Ele sempre foi conhecido por isso. Ele fala bem do que paga ele. Uhum. Então ele nunca ia ser isso. E na verdade o que a gente vê... Assim, eu entendo o medo das pessoas justamente por causa disso. Porque por eles serem um site com esse tipo de cultura... Que eles também são um site que vão fazer o contrário. Que vão te fuder se você falar mal. Eu caguei porque, tipo, programo. Não vivo disso aqui, eu ganho um centavo com essa merda. Eu faço o que eu quiser. Agora, pessoas que têm... Que tem esperança ou que realmente já conseguem alguma coisa, tem medo, e eu entendo esse medo. É... Então eu não sei se eu ocuparia essas pessoas, eu ocuparia, na verdade, o porra do Omelete. Uhum. É, enfim, eu acho tudo errado. Eu acho assim que, por exemplo, se o JCast fosse de alguma forma conhecido e a gente tivesse, sei lá, sendo considerado para parcerias e coisas assim, né? Eu sinceramente, tipo, eu não sei, tipo, se me pagassem muito dinheiro pra falar bem de alguma coisa, eu acho que eu aceitava, de boa, que eu tô precisando de dinheiro. Mas eu ia ficar muito puto, porque eu acho que, em primeiro lugar, o próprio site que tá pagando não deveria estar fazendo isso, entendeu? Porque não é assim que funciona, tipo assim, porque acaba que o cara do site menor acaba que sendo meio que... Eu não culpo tanto ele, porque ele meio que não tem escolha, porque se ele não falar bem, ele deve ser mesmo colocado pra escanteio. E ele não quer isso. A gente tem essa cultura, nesse povinho de blacklist, né? Tanto que rola toda aquela coisa da literatura fantástica e tal. Falou mal, tá na lista negra. Então, isso eu acho um absurdo, porque foi como eu falei, tipo assim, por exemplo, sei lá, quem tá ouvindo a gente, por exemplo, quer ouvir a nossa opinião real das coisas. Se eu tô ouvindo um site que eu sinto que eles não estão dando opinião, que eles estão falando só diplomacia porque estão sendo pagos pra fazer aquilo, ou querem vir a ser pagos pra fazer aquilo um dia, na mesma hora o site perde credibilidade pra mim. Então, se perde a credibilidade, ele não tem mais valor nem pro site que tá pagando ele pra falar aquilo. Teoricamente, né? Só que não é assim que funciona. Eu fui claro, você entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi. Ah, sim. Então, sim. Se você entendeu, as pessoas entenderam também, porque nós ouvintes são inteligentes. E o outro... São inteligentes e estão acostumados a navegar nos meus, enfim, nas minhas gagueiras. A outra atração que eu perdi foi o Azaghal. Eu tava passando e o Azaghal tava tirando foto com o pessoal. Eu quase tirei uma foto com o Azaghal. Nossa, que coisa. Ia ser a capa desse Nerd, a foto minha com a Zagar. Infelizmente, credo. Eu não tive coragem. Credo. Não, é o que eu sempre falo, Deus dá nozes pra quem não tem dentes. Porque o Alexandre, o Alotone, ele tirou várias fotos com... Eu acho que ele visitou o set de Jessica Jones, sei lá, porque tem uma foto dele rondando a internet mais antiga. Ele com o Tennant, tirando uma selfie com o Tennant vestido de Killgrave, então de repente acho que foi algum tipo de visita no set, não sei. Uhum. E também tirou uma foto com eles, obviamente, na Comic Con, porque obviamente eles devem ter tido o passe VIP pra entrar lá, etc. Então assim, Deus de nós porque não tem dente. Porque assim, beleza, ele pode ser fã dele por Jessica Jones, agora, ele não é nem um pouco fã de Doctor Who. Sim. Então, eu acho isso absurdo. Eu acho. Absurdo. Que alguém, absurdo. Alguém não seja fã de Doctor Who e se diga nerd. Eu acho absurdo, sim. O povo fica assim, ninguém é obrigado a ser nerd de tudo. Eu mesmo não sou, mas tipo, cara, Doctor Who, pelo amor de Deus. Ah, gente, eu tô na época que já acho absurdo a pessoa se dizer nerd. Você é só um cara aí, cara. Você assiste uns negócios, não, joga é, videogame. É, então. E tipo, qualquer um. Tipo, sei lá. Hoje em dia todo mundo é nerd, né? É. Não, eu ainda sei separo lá, um pouco. A gente assiste quilos de horas de coisas por semana e por mês e vem aqui falar e ficar horas falando sobre... Eu não digo mais, eu nunca disse, na verdade, que sou nerd, não tenho vontade nenhuma de dizer não, porque foda-se, né? Sou só uma pessoa dizia. Que gosta de umas coisas. Eu dizia bastante, eu ainda digo dependendo de quem tá perguntando, ou de quem quer saber, ou de quem quer... Não sei, entendeu? Então, porque eu ainda separo um pouco nerd e jock, assim, no geral, dá pra você perceber. Tem uma diferença, né? Da galerinha mais normal, assim, da galerinha mais do mal, né? Tem diferença. Eu acho que aí em campo você tem mais contato com isso. Aqui em São Paulo você tem muito mais chance de se fechar num círculo e nem ver as pessoas que tem no resto do mundo, sabe? Ah, sim, mas aqui tem a gente tem... É, eu sei, então. Lógico, mas aqui eu tô numa cidade pequena, então obviamente tem essa diferença. Você vai assistir um filme brasileiro da Globo Filmes, você vai saber o que eu tô falando. É só você ver quem tá assistindo junto com você. Você vai ver a diferença daquelas pessoas pra você, entendeu? Eu tô falando isso que eu fui ontem fazer isso, então... Só tinha aqueles casaizinhos normais mesmo e tal. Aquele cara que queria estar em casa vendo futebol e a garota que queria ver um filme qualquer, entendeu? Aí chegou assim, ai, mano, vamos ver esse, tá Alexandre Borges. Ai, vamos ver. Ai, tá bom, vamos ver. Lá vai os preconceitos, né? Mas não é preconceito, é literalmente isso que acontece. Eu olho em volta, pelo amor de Deus, tá? Não, não é preconceito. Aí, quando eu vou ver Avengers, eu vejo exatamente o contrário, né? Não, não, porque tem as meninas que gostam também e tal, mas... Mas o que eu quero dizer é que pessoas forçadas, entendeu? Ah, não, sempre tem, mas... relacionamentos escrotos e esse tipo de coisa. Ah, eu sei, mas eu tô falando que o povo joke, assim, entendeu? A galera normal, a galera da festa... Sim, da música, que eu quero dizer é que vai ouvir música sertaneja, entendeu? Essas coisas que você tá apontando nessas pessoas, tirando os gostos dela, também estão em pessoas que têm o mesmo gosto que você. Ah, eu sei, Damas, você entendeu o que eu quis dizer. Eu entendi, eu só tô questionando, por que que você faz isso? Porque é um estereotipo? Porque é bom, porque é, gente, porque é, porque eu não gosto desse povo. Eu não gosto desse povo. Não gosto dessa gente, eu me irrita. Ok. Eles te julgam. Aí você julga por defesa, né? O pessoal nem fez nada, sabe? Você já tá julgando elas por defesa. Sim, cara, porque são babacas, não gosto deles. Aí você precisa de terapia, vai, Andrew. Preciso, não. Pra lidar com esses traumas. Não é trauma, gente. Eu não tô batendo em ninguém na rua. Não precisa. Tô zoando assim. Não precisa disso pra ser trauma. Sem contar que eu nem falo mal delas na cara delas, assim. É só pra puxar assunto com a pessoa que tá do lado também e tal, então. Certo. É um bom assunto pra puxar com quem tá te acompanhando, entendeu? Nossa, olha aquele casal, entendeu? Aham. Sabe que eu tô te julgando agora, né? Eu sei, mas não deveria. Relaxa. Relaxa. Eu vou rever meus conceitos. Agora que você tá falando, eu vou rever meus conceitos. Porque a sua opinião, a meu respeito, é muito importante pra mim. Oh, que bonitinho. É, eu mudo. Eu tô disposto a me desconstruir baseado na opinião que pessoas importantes têm a meu respeito. Ok, reveja seus conceitos e pelo menos venha com argumentos melhores da próxima vez. Tá. Bom, enough is enough com Comic Con. Chega de Comic Con. Quer falar dos trailers? Já que a gente tá falando de notícias nerds. Bora! Vamos falar de nerds. Novidades nerds. Novidades nerds pra galera! Do mundo geek. E aí vocês viram aquele caralho daquela porra, daquela puta que pariu. Porque eu andei vendo os vlogs nerds e eu sei que assim, tipo, eles falam muito despojado e eles xingam muito. Então, tipo, entendi. Vocês viram aquele caralho daquele trailer do Batman vs Superman, com aquele porra, aquele viadinho do Lex Luthor, do Faniquito. Ah! É tipo assim. Acabou. O cara empata e acaba o vídeo. A gente tem que fazer essa sketch. O Ben Affleck com a mesma cara de sempre. Ah! O Batman segurando uma arma, heresia. O Apocalipse não tem ossos. Bah! O Apocalipse não tem ossos? Não tem ossos saindo dele quase, né? Tem só umas pedrinhas. Ah, nem dá pra ver direito, é. Bicho. A gente tá assumindo, a gente tá presumindo que é o Apocalipse também, vai que não é, né? Ah, não, provavelmente é mesmo, mas tipo... Não dá pra ver direito, cara. É. Apocalipse não tem ossos. Essas reclamações, né? Batman segurando a arma, Lex Luthor viadinho e o Apocalipse não tem ossos. O Ben Affleck, eu acho que o pessoal já desencanou, né? Já não reclama mais. Não, acho que não. No geral, eu tô curtindo bastante. Bom, eu vou te falar. O primeiro trailer do Batman vs Superman foi aquele negócio que eu pirei, né? Adorei. Pra mim, o melhor trailer do ano e tal. Tá esse Star Wars pros trailers que eu mais, assim, dei orgasmo. Mas eu acho que... A sensação que eu tive vendo o Batman v Superman pela primeira vez, o primeiro tempo foi incrível, assim, né? Eu fiquei literalmente sem ar, assim, foi muito fascinante. Você ligou o ar-condicionado? Você tá falando do primeiro trailer? Eu não liguei o ar-condicionado, eu queria muito o ar-condicionado. Que, começou um ruído estranho de ar-condicionado. Foi um carro que passou, tá só. Tá passando ainda, né? Não, tem um helicóptero passando. Então, é por isso, não sei. Tem muitos barulhos. Tem um vento só, mas enfim. E aí eu gostei muito, fiquei sem ar, né? E aí, eu acho que com esse segundo trailer, eles quiseram combater um pouco alguns comentários de que o filme seria dark uhum. demais e tal. Então vamos fazer uma coisa um pouco mais leve, né? E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Até um certo ponto, o trailer foi muito bom. A parte final do trailer, pra mim, complicou um pouco. É porque eu acho, primeiro, que eles revelaram demais. Sim. Né? Então, assim... É, eu quase não vi esse trailer. Esse trailer quase já foi aquele que eu falo, não vou ver. Mas eu resolvi ver porque foda-se esse filme, né? Aí eu vi. Não, assim, eu tô muito on board desse filme mesmo. Bem mais que você. Eu tô desde o primeiro trailer, né? Eu tô realmente muito ansioso, assim, bem animado mesmo, assim, de fato. Pro universo DC de uma forma geral, né? Não só por esse, por Suicide Squad também. E as primeiras imagens da Mulher Maravilha começaram a surgir, e, sabe? E vai ter uma pegada da Primeira Guerra Mundial. Tem coisas legais no forno acontecendo. Tem, eu tô mais animado com o resto. Esse filme ainda não dou muito crédito. Ah, dou um valor. Aquele diálogo inicial do Clark com o Bruce eu achei bem legal. Então, esse trailer me animou mais um pouquinho porque ele tem bastante amor e paixão entre Batman e Superman, uhum. né? E ele tem a Mulher Maravilha de novo, que é sempre bom. Uhum. E ele parece mais próximo do que o filme realmente vai ser, do que o outro. Sim, sim, sim. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei com medo desse trailer ter as melhores coisas. Então, eu ouvi um comentário. Assim, então, tipo, eu achei que ele contou demais. A impressão que dá é que te dá o fim do filme, porque. Eu até vi um comentário desse também, tipo, o filme tá tentando vender pra você a ideia do Batman versus Superman, a briga dos dois. E no trailer mesmo ele já conta que eles vão ficar amigos. Então, assim, obviamente você sabe que eles vão ficar amigos, mas você não quer ver isso acontecendo. Porque aí você, já no trailer, já brocha os stakes da briga. Você já sabe que você já tá vendo isso acontecer, entendeu? Então, tipo, acaba ficando mais na cara do que esses versos de Tokusatsu, né? Quando tem uhum. Gokaiger do mal versus não sei o quê. Você sabe que estão fingindo ser do mal porque blá blá blá. Então, assim, acabou estragando um pouco. Eles, na ânsia de mostrar a trindade reunida e mostrar que tem Apocalipse, não sei o que, você tá revelando, inclusive, você tá confirmando cedo demais até vários plot points que as pessoas já estavam desconfiando mesmo, entendeu? Que de alguma forma o Lex Luthor tá por trás da briga dos dois e que no final, quando não fosse dar certo, ele ia fazer alguma coisa com o corpo do Zod. Então agora você já sabe que ele vai criar o Apocalipse a partir do corpo do Zod e não sei o que. Então assim, e aí acaba sendo um tiro no pé porque, das duas uma, ou você tá contando o filme todo muito cedo, ou você não tá contando o filme todo, mas você tá dando a impressão de que você contou o filme todo. E aí você, você diminui as expectativas do mesmo jeito, entendeu? Então, porque assim, um comentário que eu li que é interessante é o seguinte, você até agora tem o Batman vestindo a roupa normal dele e a armadura, né? E é aquela Nightmare, né? A do deserto. Tem uma terceira roupa. Que provavelmente aquilo aí estão falando que aquilo aí é uma sequência de sonho, provavelmente. Sim, sim. Eu chamei de Nightmare porque tem um boneco que tem aquela roupa e tá escrito Nightmare Batman. Ah, então provavelmente é o Nightmare mesmo. Então já denunciou que vai ser um sonho. Mas falou assim, no filme em si, tem a vestida da roupa normal e a armadura que ele usa pra porrar o Superman. Quando eles estão lá juntos, que chega a Mulher Maravilha, que eles começam a enfrentar o Apocalipse, tá com a roupa normal de novo, né? Então o povo tá se perguntando se de repente aquilo ali, não, ao invés de acontecer no terceiro ato, acontece no segundo. E você ainda tem uhum. mais Batman vs Superman depois daquilo. E que talvez ele uhum. vai vestir armadura de repente só depois daquilo tudo. Então assim, pode ser sim que o filme seja mais do que o trailer tá mostrando. Mas peraí, tem alguma cena que a gente vê o Batman ter armadura socando o Superman, os dois se batendo? Tem, bem porque rápido. Eu sei que tem aquela cena que ele tá pendurado e vem uma rajada, e aí ele desvia da rajada, mas aquela rajada poderia ser do Apocalipse, por exemplo. Não, então, tô dizendo que eles começam a brigar, e aí o Batman percebe que ele vai ter que fazer alguma coisa, dar algum upgrade pra poder conseguir realmente vencer o Superman, e aí teria um segundo round em que ele vestiria a armadura e tal, e de repente no meio disso rolaria esse conflito. Confronto, Apocalipse, sei lá, algo assim, não sei. Independente do que aconteça, uma coisa é fato, esse trailer foi uma pisada de bola deles mesmo. Porque como eu falei, ou eles estão contando o filme, ou eles estão dando a impressão de contar o filme. Então, de qualquer forma, ele deixa um gosto ruim na boca quando termina. Eu acho que o trailer deveria ter sido, enfim, deram um tiro no pé. E é uma pena, eu espero que isso não diminua as expectativas e não machuque o filme. Porque eu quero muito que ele suceda, que ele dê bilheteria. Eu quero muito que o universo DC aconteça, porque só pra ter alguma coisa diferente acontecendo além da Marvel, entendeu? Enfim. Tô sendo contra, definitivamente eu não tô. Eu só não tô alimentando muita esperança. Uhum. Continuo na mesma. É. De não ter muita esperança. Eu ainda prefiro o primeiro trailer por causa disso, porque eu acho que esse trailer contou demais e o que ele contou. E acaba que o que ele contou não foi tão impressionante também, porque o visual do monstro não tá muito legal, não gostei. É, tá aquela coisa CGzinha bem genérica, né? Aquela carinha CG, aquele biquinho, aquela coisinha, aquela focinha babaca. É, ao invés de fazer uma coisa bem, sei lá, over the top, cartunesca, mais bizarra, entendeu? É. Ah, mas nunca que vão fazer isso. Tem como, ó. É só fazer. É só fazer, mas eles não vão, porque não é isso que eles querem. É, mas nunca querem, mas tem que fazer, ainda mais. É sempre realista. Não, mas é que tá, esse filme, ele tá um dos mais quadrinescos que eu já vi dos últimos tempos, né? Você tem um Batman vestindo uma roupa cinza de pano, entendeu? E você tem a Mulher Maravilha, que apesar das cores bem apagadas, né, que eles insistem, mas ainda assim é ela com uma roupa bem fiel. Então, e eles brigando, quer dizer, tá um filme bem cartunesco. Então, o monstro ser pseudo-realista já não faz muito sentido. Então, eu acho que eles deviam só, cara, vai, pisa fundo nesse, sabe? Só vai, entendeu? E faz aquele apocalipse bem apocalipse mesmo. Só vai. É, uma outra coisa que, do trailer que me fez pensar um pouco é a piadinha do Lex Luthor. Que o Lex Luthor aperta a mão do Clark e fala, agora é grip, não sei o que, não sei o que. Que parece só uma piadinha, mas aí a gente lembra que nesse universo do Superman, todo mundo sabe quem ele é. Estão perguntando se o Lex também não vai descobrir. Mas eu acho que não, porque eu acho que... E isso é meio fodido, né? Mas eu acho que realmente na hora que ele pôs o óculos, todo mundo já automaticamente já esqueceu como era a cara dele antes, né? Até as pessoas que já sabiam. É, eu acho, porque aparentemente, né? A Lois Lane não sabia, todo mundo sabia. Acho que menos a Lois, todo mundo automaticamente, nossa, você tá diferente. É, beleza. E isso é fudido, mas eu acho que é isso mesmo, entendeu? Só aceita, cara, que dói menos, vai. Tá bom. Aceitei já. É, mas o Bruce, eu gostei muito das cenas que eu vi do Ben Affleck com o Bruce. Dá pra ver que ele é, tipo, velho, debochado, que já não liga mais, já não se importa, entendeu? Você vê que o Clark é meio mais uptight, mais... É, se importa, uma coisa, uma vibe mais idealista. É a própria postura do Bruce, né? Ele tá descabelado, ele chega, ele mesmo dirige o carro dele. E dá aquele risinho debochado quando ele pergunta sobre o Bat Vigilante. Então, eu acho que a persona que ele tá trabalhando aí tá bem legal. Porque não é só o Bruce Wayne que finge que é playboy pra disfarçar o alter ego de Batman dele mais denso. Dá pra ver ali, pela expressão, que ele é uma coisa meio cansada mesmo, meio I don't care, entendeu? Eu sou milionário, eu sou velho, eu já vivi muito, eu não ligo mais pra porra nenhuma, entendeu? Ele passou essa vibe pra mim, e pra mim isso não é só uma fachada, eu tô fingindo ser assim porque eu sou o Bruce. É... Porque eu tô fingindo ser o Bruce Wayne, na verdade eu sou o Batman. Eu acho que ele é assim mesmo, entendeu? É... Não, obviamente, nas cenas em off, assim, dele na caverna com o Alfred, dá pra ver que ele realmente tem aquela parte mais densa. Mas eu acho que a parte Bruce Wayne, playboy dele, não é totalmente fachada, entendeu? Ele até usa pra ventilar algumas coisas. Então, é uma parte daquele cansaço que vem à toa. Então, assim, eu acho que vai ser, dependendo de como o roteiro trabalhe, eu acho assim, no que diz respeito ao trabalho do Ben Affleck, a galera pode ficar tranquila, eu acho, porque ele realmente dá pra ver que ele tá curtindo fazer aquilo, então isso é muito importante. E a interpretação do Lex vai ser assim, vai depender muito do resto do filme. Então, assim, se ele for daquele jeito... como fachada, né? Da mesma forma que o Clark costumava ser, né? Bobão de fachada. E ele foi uma coisa mais psicótica, né? Em off, vai ser bem legal, porque eu acho que vai ser uma coisa bem assustadora e bem maneira, bem, assim, ambígua e imprevisível. Agora, se ele... É o que o trailer vai entender, né? Porque até a mocinha fala lá, você é psicopata. É, então eu espero que seja assim mesmo, porque se ele ficar dando muito faniquito... Até em off, aí eu vou ficar meio complicado, que aí vai me dar péssimos flashbacks daquele outro Lex do filme antigo que eu não gosto. Então, vamos ver. E o trailer da Guerra Civil, né, também... Enquanto em Batman vs Superman a gente tem o começo de um relacionamento, na Guerra Civil a gente tem o ex-marido descobrindo que o Capitão tá com o namoradinho novo. É, eu curti pra caramba o trailer, mas eu fiquei meio broxado, só assim, o medo de que o motivo todo da Guerra Civil seja só esse, o Bucky. Se for só esse, eu vou ficar um pouquinho broxado, mas pode ser que no filme funcione brilhantemente bem. O 2 é muito bom, então, ok, entendeu? Tipo, não me desanima. Mas, não sei, eu teria ficado um pouquinho mais animado se tivesse alguma coisa mais política por trás, mesmo porque, por exemplo... O Superman destruiu Metrópolis inteira, eles vão lidar com isso no segundo filme. Se era o plano desde o começo ou não, a gente não sabe, mas pelo menos os criadores reconheceram que foi barra pesada e vão lidar com isso. Isso vai ser o tema do filme, isso é importante. Eles estão tentando consertar a besteirinha que eles fizeram. E eu queria muito, então, ver agora no universo Marvel que dentro dos filmes eles reconhecessem que o Tony Stark é o responsável por todas as merdas até agora. E ele é o maior vilão do universo Marvel até o momento. Então alguém tem que, entendeu? Então eu esperava muito que o filme fosse sobre isso, fosse sobre o governo responsabilizando os heróis pelas merdas de alguma forma. E de fato tem uma cena que aparece o capitão assinando alguma coisa ou lendo algum documento, assim, dá a impressão que vai ter algum viés político, mas eu acho que o grande foco, pelo que o trailer tá tentando vender, é a coisa mais pessoal mesmo. Querem matar o Buck e o capitão não quer que mate o Buck. Pode ser que seja só um gancho também, né? Não sei. Ou só um assunto. Faz sentido ser uma coisa a se tratar no primeiro trailer, né? Não sei. Eu acho que pega um pouco mais o público que a gente tem no Cinematic da Marvel. Talvez. Não, é por isso que eu tô falando. O trailer não me jogou pra fora, assim, do filme. Ainda tô super animado, mas eu tô com um certo medo, assim, tipo, se realmente for só isso, então vai depender muito de como o filme se desenrola. Mas a sorte é que eu confio muito na equipe, né? São os mesmos diretores, são os russos de novo, e são os mesmos caras escrevendo. Então eu confio muito nas pessoas que estão lidando com essa propriedade. Então eu acho que eu acho que ainda vai sair algo muito bom, mesmo se for só isso. Mas o trailer não me deixou tão animado como eu achei que deixaria, entendeu? Uma coisa que eu achei estranha nesse trailer é que eles nunca mostram o Pantera sem máscara. Será que vai ser um segredo quem é ele? Não, porque já tem até o ator, né? E tem foto de bastidores. Então. Não, mas tipo, na trama... Ah, talvez... É um segredo quem é ele? O fato dele ser um príncipe, tá? Não sei o quê. Maybe. Estão dizendo que o papel do Pantera nesse filme vai ser meio que o do Homem-Aranha na Guerra Civil original. Do tipo, ele vai ser meio que o Swing Vote ali. Porque... Ah. Porque ele não tá do lado de ninguém exatamente, né? Ele tá ali meio que... Os promocionais meio que estabelecem ele do lado de alguém. Eu não lembro se é do Capitão ou do Homem de Ferro, não esqueci. Mas tem posters das duas equipes, entre aspas, né? Então meio que o promocional estabelece ele já num lado. Mas parece que no filme ele não tá muito nem do lado de um nem do lado de outro. Ele tá ali pra ver qual faz muito sentido, né? Porque ele nem é desse país. Ele não tem nada a ver com essa porra dessas regras. Então, assim, eu não sei exatamente qual vai ser o papel dele no filme, o que ele tá fazendo ali, na verdade. Mas parece que ele tá ali meio que pesando os dois lados e vendo pro lado que eu vou, entendeu? Porque eu não sei muito bem, vamos ver. Os dois lados fazem sentido, vamos ver pra quem que eu vou apoiar nessa parada. E aparentemente o Homem-Aranha mesmo, se tiver, vai ser uma coisa bem cameo mesmo. Galera, pode tirar o cavalinho da chuva porque... Seu microfone tá chiando, né? Eu mexi aqui. Voltou? Acho que sim. Eu acho que vai ser bem participação especial mesmo, porque quando acredito que quando a Marvel conseguiu o direito pra usar o personagem, já estavam fazendo o filme, então... Ia ser difícil, hein? Continua chiando. Caralho. Que você nada, tá fazendo? Agora não mexe mais. Parou? Parou. Parou de chiar aqui. Tá. Não se mexe muito. Eu acho isso, então. Enfim. O povo queria ver o Homem-Aranha, não vai ter Homem-Aranha agora, é muito cedo. Eles estão guardando essa carta na manga. Sim. E também teve o treino do Warcraft, né? A gente não falou disso no ar, não? A gente não falou disso no ar, não. Ah, tá. Ele saiu enquanto você ainda tava... Você tava até em Ah, é verdade, é verdade. É verdade. Aí você curtiu pra caramba, né? Eu curti bastante. Eu curti também, mas eu fiquei meio... Não sei, eu tô preocupado, não sei. Tá com cara de que vai ser bobo? Então, eu curti bastante. Tem dois fatores, né? E eu não sei muito bem o que achar sobre isso. Depois do Thor, a gente sempre fala que o Thor foi um grande marco por ser um dos primeiros filmes que não tinha muita vergonha de ser carnavalesco. Sim. E aí depois dava pra ver um pouco do reflexo disso no Hobbit, no visual do Hobbit, comparado com o visual dos Seus Anéis. O Warcraft, a gente tem o primeiro filme de fantasia que fala, foda-se, eu sou um filme de fantasia. Tem uns troços fantásticos mesmo aqui, o caralho, e é isso aí. Não precisa ficar muito parecido com a realidade, sabe? Os bichos podem ser verde mesmo, verde, beterraba não é verde. Verde abacate. Verde abacate beterraba. Que tipo de beterraba você anda comendo, cara? Eu não gosto de beterraba. Eu odeio tanto beterraba que eu não gosto nem de ver, eu nem sei qual é a cor. E ele tem menos medo, ele não tem medo nenhum disso. E eu acho isso legal porque chega de greedy fantasy, da necessidade de tudo ser arenoso e escuro e o caralho. Foda-se, gente. Vamos ter umas cores, vamos ter umas coisas felizes, uns negócios pegando fogo. Não, eu também acho. Uma coisa bonita acontecendo. Porém, o filme não parece ter um orçamento muito grande, que faz com que o CG seja meio fakezinho. E aí eu não sei o quanto isso contribui para essa sensação que você teve, entendeu? Porém, falando sobre a história, sobre o lore, naquele trailer dá para ver o que que eles vão seguir, o que que eles não vão seguir, o que que eles vão adaptar, o que que eles não vão adaptar. Dá para ver ter várias noções sobre isso. E aparentemente eles vão pegar as coisas mais interessantes da época que eles estão adaptando, talvez um pouco da Segunda Guerra, para encorpar um pouquinho, porque a Primeira Guerra tem pouca história. Vamos mudar uma coisa ali, uma coisa aqui. Algumas não estão fazendo muito sentido. Talvez eles mudem, por exemplo, o interesse romântico da Garona, por conta de uma coisa que vai acontecer mais pro final. E, enfim, a impressão que eu tenho é que eu sei o filme inteiro já. Eu sei tudo que vai acontecer ali. Eu acho que essa impressão é só porque eu já estudei tudo e eu sei toda a história do Warcraft e tal. E esse filme tem uma participação bem grande da Blizzard na adaptação. Então eu não acho que ele vai ser uma coisa muito distante do videogame, não. Eu acho que ele vai só adaptar umas coisas, juntar umas coisas, mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mudar uma cronologia aqui, uma cronologia ali. Pra ficar mais interessante como um filme, né? Porque mesmo como jogo, as histórias dos dois primeiros jogos são muito rasas. Porque era uma outra época e as histórias eram de um outro jeito e tal. Então essa é a impressão que eu fiquei. Mas me fala um pouco do que você achou além de bobo. Ou por que que você ficou com esse Não, medo? eu concordei, eu concordo com você que eu também, a gente precisa de coisas mais. Eu tava aqui reclamando do Apocalipse, então assim, a gente precisa de coisas mais exageradas, mais cartunescas, chega de pseudo-realismo, porque já não tem nada realista mesmo, entendeu? A coisa que mais me dá raiva da coisa do pseudo-realismo é que já não é realista. Então, assim, para você criar um filme que seja emocionalmente denso, você só precisa de bons personagens e dramas humanos reais. Agora, o setting que aquilo tá acontecendo não importa, né? Se você tem bons personagens e bons dramas humanos acontecendo, você vai se identificar com aquilo. Não interessa se você é verde, tem cara de desenho animado, ou se você é dark, se você, entendeu? Nada disso interessa. Então, é a bronca que eu tinha com a trilogia Dark Knight, por exemplo. É um cara vestido de morcego. Já não é realista, né? Então, o que que custa chamar mulher de mulher gato, né? Tem que ficar escondendo o nome dos caras, tem que ficar arrumando motivo pra ter orelha na porra da máscara, sabe? Porra! Sabe? Que merda! Então, assim, eu adorei ver que, caramba, ele tem a cara do videogame mesmo, né? É a cara do bicho, um troll daquele jeito, que é bem legal. Só que. Aquilo é um orc. Ai, ai, merda. Eu não conheço Warcraft nada. Tanto que eu não entendi nada da história. Eu que não conheço a história, nada, não entendi nada. Então, agora, por algum motivo, eu não sei, tipo. Talvez por causa da qualidade um pouco do CG e alguma coisa na fotografia que não me sugeriu nada tão grandioso ou épico como poderia, entendeu? Me pareceu, assim, apesar dos efeitos serem bons para televisão, por exemplo, o trailer, o ritmo, os sets, as coisas, me pareceu uma coisa, um trailer de uma série de TV e não de um filme, entendeu? Então isso me fez lembrar muito, ainda que mal comparando, aquele filme de Dungeons and Dragons, aquele primeirão, que o CG era bem pior, até mesmo por causa da época. Mas também tinha essa vibe meio televisiva, apesar de ser um filme para cinema. Então. E como a gente tem um track record muito negativo de filme de videogame, eu fiquei me perguntando, será que isso vai ser bobinho? Será que vai ser uma história meio idiota? Mas depois o meu irmão mesmo me explicou, meu irmão gostou pra caralho também. E ele explicou um pouco da história do jogo e apontou assim mais ou menos o que vai ser o quê. Então eu falei, não, realmente, é uma história que não é muito comum e que, se bem feita, não vai ser tão boba assim, vai ser uma história em si interessante. Então. Começa pelos lados, por ambos os lados terem vilões, né? Então você tem uma guerra entre dois lados, onde os vilões não é um desses lados, onde o vilão não é um desses lados, mas indivíduos dentro de cada lado, com as suas próprias agendas. Como explicaram, que é um cara de cada lado, vai ter um amiguinho dele do outro, então pode ser interessante, sim. E o fato de um personagem central da. Quer dizer, o que vai ser o matar ou morrer desse filme é o seguinte: um dos personagens centrais é um cara feito totalmente em CG e com um design bem cartunesco. Então, assim, tudo vai ser sobre a execução desse cara, entendeu? Tipo, como que ele vai traduzir na tela? Se ele realmente passar a verdade. E o personagem for bom mesmo, o filme vai funcionar. Se por acaso for mal feito, se por acaso não passar a verdade de alguma forma, não vai funcionar. Então eu acho que tá tudo nas costas do orczinho lá principal. Durotan. Isso. Eu concordo, na verdade. Mas assim, eu imagino que grandiosidade realmente é algo que não vai estar lá, no fim das contas. Porque pela escolha dos personagens, pela quantidade de personagens, pela necessidade de fazer os dois lados serem identificáveis para que a pessoa possa sair do cinema dizendo que é da Horda ou da Aliança, que é uma coisa muito importante em Warcraft, né? Tanto que sempre que você tem uma apresentação, um anúncio, não sei o quê, os caras entram no palco pedindo um grito da Aliança, um grito da Horda, e as pessoas de cada lado gritam e tal. Para conseguir construir isso, eles vão ter que focar muito em personagem. E você tem boas histórias ali, né? Você tem histórias até meio bíblicas ali no meio, inspiradas em questões bíblicas e inspiradas em épicos antigos e tal. Então, eu acho que a gente vai ter muito personagem e talvez uma grande batalha no final. Mas o foco não vai ser isso. Vai ser muito mais importante um personagem morrer na guerra do que lado tá vencendo a batalha, sabe? Então, eu imagino que ele vai trabalhar muito mais no micro do que no macro. Até pela questão de dinheiro também, de orçamento. Não, mas é que tá, eu não me importo numa fantasia mais introspectiva, algo assim, menorzinha, mas eu não sei explicar, é algo na própria fotografia do filme, entendeu? Nas cores, alguma coisa que não traduziu como algo caro, entendeu? Não, é, não, não, quando eu olho assim, eu vejo uma coisa pra TV, não vejo uma coisa cara pra cinema, um evento, entendeu? Ainda não precisa ter panorâmicas de exércitos, mesmo porque acho que aí remeteria demais o Senhor dos Anéis, comparações não seriam legais. Mas não sei explicar. Mas assim, foi uma prévia, tem muito tempo ainda até o filme sair, ou não sei. Ele sai na metade do ano que vem, Então, né? acho que nesse momento eles devem estar renderizando coisas ainda. Eles quiseram colocar alguma coisa junto porque tava muito tempo já, né, nessa expectativa. Então, Sim. eu acho que até lá tem como eles pegarem as críticas e de repente darem uma faxinada e tal, não sei. Mas eu tô torcendo muito, tomara que dê muito certo, tomara que seja a fantasia volte, assim, não só fique restrita a Senhor dos Anéis e Derivados, né? Que a fantasia volte com força pro cinema e tal. Porque Star Wars a fantasia tá voltando, mas é uma fantasia com sci-fi, então não conta muito, eu acho, só. Talvez Warcraft e Star Wars sejam algo que reviva muito isso, Tomara. né? E Star Wars parece estar vindo com a mesma pegada, né? De escolher um lado. Então você vê muito material de material promocional com Sith versus Jedi, com esse tipo de coisa. Então talvez, por exemplo, a gente tenha nesse filme Siths que não são exatamente vilões. Eu acho que não Ou vai que ter não. Sith, porque o Kylo Ren não é um Sith. Né? Ele não é exatamente um. Ele não é um Ele Sith não é at um all, né? Sith. Parece que não. Na verdade, a impressão que dá é que. Bom, eles estão escondendo o Luke, né? Dos promocionais, então que o povo tá falando que o Luke é o Kylo Ren, né? E o J.J. Abrams negando, aí o povo falando, não, você tá negando que nem você negou que o Benedict Cumberbatch era o Khan. É aquela coisa que todo mundo já sabe, né? E fica negando até morrer. Só que eu acho que não, acho que ele seria muito ballsy. Eles não colocariam o Luke pra ser o vilão da história. A teoria interessante é que realmente tá no universo ali em que não existem nem mais Jedi, nem Sith. E é tudo lenda, né? Tanto que tem a frase no trailer que o Han Solo fala para aquela menina, né? Que é tudo verdade, eu estava lá, não sei o que quer dizer. Já virou uma lenda de novo por algum motivo, né? E provavelmente o Luke tá sumido, tá desaparecido de alguma forma. E ele é o último Jedi, ele tá desaparecido de alguma forma, então provavelmente o filme vai girar de alguma forma em torno sabe, de achar o Luke de novo. E talvez o Luke tenha só uma participação no filme mesmo. Talvez o personagem dele seja uma carta da manga, seja uma participação rápida, vai desenvolver mais nos outros filmes, entendeu? E é interessante também que eles estão ocultando muita coisa. É uma campanha de marketing muito esperta, na verdade. Porque eles estão dando um trailer pra gente, e spot de TV, e bastante coisa, mas a gente não sabe nada desse filme. Tipo, a gente não sabe o sobrenome dos dois protagonistas, né? Do carinha e da menina. Porque muito especulou, vai ser filho do Luke, vai ser filha da Leia, vai ser filho do não sei quem, mas assim, a gente não sabe o sobrenome, a gente não sabe quem é Skywalker, quem não é, quem é Solo, então a gente não sabe se a Leia tá com o Han ainda, a gente não sabe nada dos relacionamentos e quem são aquelas pessoas, o que eles querem. A única especulação que você tem é o seguinte: o Kylo Ren vira e fala assim, né? Eu vou continuar o que você começou, e dá aquele close na máscara carbonizada do Darth Vader. E aí o povo fala que de alguma forma envolveria ele tentando clonar o Darth Vader, ou então o que você começou quer dizer o quê? Acabar com os Jedi e restabelecer o Sith, mas. É só um fanboy, né? Não! Essa foi a minha Não, interpretação. mas. É o Tem ídolo uma dele. fan theory que eu achei bem legal, que é uma daquelas que eu quase agora eu quero que seja isso, entendeu? Que é o seguinte, porque na verdade a grande busca do Darth Vader sempre foi pela imortalidade, né? Foi vencer a morte, porque foi isso que levou ele pro lado negro, né? Pra salvar a mulher dele. Então, que talvez de alguma forma a missão principal do Kylo Ren seja a imortalidade, seja isso que o Darth Vader começou, na verdade, que ele quer continuar, né? Ele quer conseguir de alguma forma a vida eterna ou algo assim, então seria bem interessante. Assim, se não fosse simplesmente ele querendo acabar com os Jedi ou algo assim. Mas é isso, a gente não sabe nada desse universo. Tem pessoas guerreando ali, mas quem é que tá guerreando contra quem, na verdade? Então. Parece ter um novo império, mas... É o que aquilo, exatamente? Tem cara de império, mas é um império? O que é aquilo, né? Mas o império conseguiu se restabelecer de novo? Então não valeu nada? Ou eles são, tipo, a república voltou e o império tá tentando retomar isso, a força? Isso é uma espécie agora. De neonazistas? Do... Não sei. Tem aquela Capitã Phasma também, que é um personagem bem misterioso, a gente só tem... E o engraçado é isso, porque eles já vendem action figures de todo mundo, né? Sim, e ninguém sim. sabe quem é ninguém, inclusive, e as pessoas, cara, estão comprando, mas... Eu não vejo a hora desse filme sair. Não só porque eu tô... Parece que vai ser um filme legal, eu tô ansioso, quero ver como vai ser e tal, mas também pra acabar essa merda, porque eu não aguento ver Star Wars pra tudo ter lado. Cara, eles estão vendendo... Pra tudo. Eles estão vendendo... Tá chegando no nível Minions. Eles estão vendendo lightsaber na Líder. Certo. Na Líder. Estão vendendo bonequinho... Aqui em Campos, pelo menos, estão vendendo bonequinho lightsaber. Ainda mais vagabundo, que não acende, óbvio, né? Mas, inclusive, a lightsaber do Kylo Ren, A espadinha. O maçarico de luz. O light maçarico dele com em cruz, assim, né? Até isso estão vendendo. Então, e é engraçado, porque é a única marca que você pode colocar pra vender e vai vender coisas que pertencem a personagens que você não conhece ainda, né? Eu acho que isso só acontece um pouco no Japão, porque no Japão eles começam a vender os brinquedos antes da série estrear. Antes do Kamen Rider sair, já tá vendendo cintos, já tá vendendo as coisas, né? Eu acho que nos Estados Unidos acontece um pouco disso também. Antes de sair um filme da Marvel, ter os brinquedinhos já. Tanto que sempre vaza, lembra? Mas são... Eu acho que é a primeira vez que a gente vê no Brasil isso acontecer. Mas são personagens que a gente meio que já conhece, né? Apesar de não conhecer a versão do filme, sim, por exemplo. A gente não sabe quem vai ser... O Pantera Negra do filme, mas a gente já sabe quem vai ser o Pantera Negra, ela já compra. Mas, tipo assim, o Kylo Ren, quem é esse cara? A gente sabe nem se ele é um bom vilão ou não. E eu já tô comprando boneco, já tem cosplay dele pra vender, inclusive eu quase comprei, porque o visual dele é máximo, né? Tinha uma moça, né, Comic Con com cosplay da mocinha de bastão, esqueci o nome dela. Então, a gente nem decorou os nomes ainda, a gente não sabe... Tá vendo? Ela tá fazendo cosplay da garota, ela não sabe nem quem é essa menina... O que ela tá fazendo, o que ela quer fazer, a gente não sabe nada. Eu achava que ela era uma Jedi, mas ela não é uma Jedi. Então, não sei. Apesar de muita gente achar que sai luz daquele bastão dela nas pontas. Mas é que tá, você pode ter um sabre de luz e não ser um Jedi. Eu achei jogado, aprendi a lutar, e aí, entendeu? Eu só sei que, aparentemente, o carinha, ele é um ace, ele é um Stormtrooper, né? Ele era um Stormtrooper, ele não é mais, né? Isso é confirmado? Porque ele aparece vestindo a roupa do Stormtrooper, mas vai ver que tava só aparece com o Stormtrooper, aí tem um daqueles caças imperiais caindo, né, no planeta, e ele chegando lá, meio perdido, e a voz dele em off falando, eu fui treinado a minha vida inteira pra fazer uma coisa só. Ah, dá a entender isso, se não foi isso, vai ser um puta, né, desvio, assim, de atenção, porque tudo leva a crer que é isso, agora, o parentesco dele, quem ele é, não sei. O povo falando que não acha que ele é um Skywalker, nem pela cor dele não, mas é porque parece ser uma coisa meio separada mesmo, um novo herói pra gente acompanhar, sei lá. Na verdade é que se realmente o backstory for do Stormtrooper, como que ele foi parar lá, né, se ele é filho de alguém? Mas parece que é isso, existe na Disney agora um grande... eu tava vendo um insider falando que existe na Disney agora uma espécie de ordem de ação, assim, pra todos os departamentos, que é pra poder incitar cada vez mais diversidade, né? Então diversidade é a palavra de ordem agora na Disney, então por isso que Star Wars tem uma mulher e um negro no centro do pôster, né? A protagonista, os dois protagonistas são uma mulher e um cara que é negro. E aí por isso que eu acho engraçado, eu acho que eu falei isso no ar, não sei, mas o diretor do próximo... O filme é o cara de Jurassic World, né? Que é um dos filmes que trouxeram a vibe mais anos 80 ever no que diz respeito a homens e mulheres e protagonistas e coisas assim. Então... Ele é o diretor do próximo numerado? Do episódio 8. Então, eu me preocupo, porque ele dá a impressão, tipo assim, vocês fazem uma coisa completamente nova e diversa e legal num filme, e no outro vocês chamam um cara que fez aquele par do novo Jurassic Park, que é super antiquado e tal. Mas enfim, mas não é ele que tá escrevendo, então, whatever. É verdade. Então, vamos falar de Doctor Who? Vamos, bora. A gente não fala desde... Eu acho que a última vez que a gente comentou foi o segundo duplo, o quarto episódio, né? Com o da água. Eu acho. Eu vou abrir aqui. A gente não falou da Shilda. Tá. Então, você tem o nome dos episódios? Eu vou abrir aqui o nome dos episódios. Eu tô com a lista aberta aqui. Ah, tá. Porque aí só olhando o nome eu vou lembrando os comentários que eu tenho que fazer cada um deles. Tá bom. Então vamos lá, levando em consideração que talvez a gente esteja esquecendo a segunda parte daquele da água, mas eu acho que tudo bem, né? Eu gostei... Que eu não lembro se a gente chegou a comentar ele. Eu gostei muito. Eu gostei, achei bacana também. Eu gostei bastante, eu achei que... Eu achei que a estrutura de duas partes dessa temporada foi interessante, porque não limitou as histórias, porque as segundas partes elas realmente ampliaram um pouco, quase que era um novo episódio mesmo, com uma nova coisa acontecendo. Eu acho que a única segunda parte que realmente foi mais assim, uma extensão foi a dos Igons, que manteve o mesmo setting e tal, mas ainda assim, né, foi importante ter. Mas os outros episódios foi meio que... É quase que uma sequência, assim, uma continuação, não era nenhuma segunda parte, era uma continuação mesmo, uma outra aventura, mas que pegava de onde a outra tinha parado, enfim. E eu lembro que eu gostei bastante, enfim. Eu não sei se é realmente necessário, eu não queria que isso se tornasse um padrão. Não é padrão, eu acho que é uma coisa que eles escolheram fazer nessa temporada pra ficar uma coisa diferente mesmo, eu acho que na próxima eles já vão mudar de novo. E eu achei interessante, eu achei que não teve nenhum episódio em que eu achei que não precisasse ter tido aquela parte, por exemplo. Na verdade eu acho que os duplos poderiam ser mais utilizados pra coisas que não são problemas de plot da temporada. Isso poderia ser algo que acontece com mais frequência. Talvez na abertura, ou um duplo no meio da temporada e tal, e que não tem nada a ver com a porra do plot da temporada. Porque no geral os episódios duplos têm a ver, né? E tem outras histórias que precisam de mais tempo pra serem contadas. Mas nessa temporada acho que só teve um episódio dois episódios solo, mas o Face the Raven foi solo, mas meio que o final dele linka com os dois seguintes, então foi quase a Wikipédia conta os três como um serial só. É como se fosse, assim, na minha cabeça é como se fosse praticamente isso. Você tem episódios duplos até o Sleep No More. E aí... o Sleep No More é sozinho e depois você tem um triplo. Mais ou menos, né? Eu encaro o Face the Raven como um solo cujo final linka diretamente com os duplos do final, entendeu? Mas se é assim, os dois da Shield seguidos podem ser considerados episódios completamente à parte, porque eles não têm nada em comum, além da Shura, que também aparece depois, então... Pode ser. No final das contas, foi um grande exercício, assim, de serializado, assim, como era antigamente, né, a série clássica, eu acho que foi legal. Mas enfim, o do Flood eu achei legal, eu achei que rolou muito, rolou umas brincadeiras com Viagem no Tempo e o Wibbly Wobbly legais, que há tempos eu não via um roteirista fazendo que não fosse o Moffat, né? E nada muito grandioso também, uma coisa mais simples de você ver o que você fez antes acontecendo ali, papapá, quer dizer, umas brincadeirinhas assim, meio sem avisar, meio que você não tava esperando. Então é sempre uma grata surpresa, né? Eu sou viciado por coisas assim de Viagem no Tempo e as possibilidades que Viagem no Tempo dá. Então eu acho legal quando os roteiristas exploram isso. Mas quando isso também não necessariamente é a grande estrela do episódio, é só um detalhe que tava ali e tal. Então foi interessante por isso também. Eu gostei de todo o final, então não lembro o suficiente dos detalhes, mas eu gostei, eu lembro que foi bem positivo, assim, gostei bastante. E aí o seguinte já foi dos Vikings, não foi? Foi, o The Girl Who Isso. Died. E que eu curti bastante também, assim, a maior parte do episódio, assim, eu gostei bastante, eu gostei da coisa mais bem-humorada, eu gostei do doutor treinando eles, etc, eu achei que foi um climinha gostoso, assim, de... Foi um episódio leve até certo ponto, foi gostoso de assistir. Uma coisa bem pequena, né? Tipo, ó, tem esse grupinho de vikings e essa nave aqui com três caras dentro. E essa é a ameaça e essa é a coisa que tá acontecendo. Então, uma coisa bem, bem pequena também, que às vezes é bom. Né? Foi legal ver, assim, os... sei lá, foi uma vibe como Treinar Seu Dragão, assim, eu acho. A inspiração deve ter sido essa, sei lá, porque é uma vilinha viking ali. É legal ver vikings, é legal ver eles retratando um período histórico qualquer que há tempo, eles não visitam, é interessante isso. Eu fiquei feliz que eles não eram vikings fakes ou alienígenas disfarçados ou algo assim. Tava com medo que fosse isso. Não, era só vikings mesmo. Tem um elemento alien no meio, mas ali eles eram vikings de verdade. Então isso eu gostei, pelo menos. O finalzinho em si, quando começa aquela invasão, eu já achei mais fraco e tal. Parece que tava ali mais porque tem que ter. Tem que ter um clímax, tem que ter uma coisa mais assim, mas eu quase que poderia passar sem aquilo, assim. O embate que é no finalzão, ou... quando rola uma parada, quando começa a vir as naves, começa a descer fogo do céu, não sei o quê. Por algum motivo, sei lá, eu acho esse é um episódio mais emocional, assim, mais de relacionamentos pessoais, fortes e coisas assim. Então eu não me importaria se tivesse ficado assim até o final e tal, e fosse tudo mais... A ameaça fosse um pouco mais abstrata ou algo assim. Mas eu não achei ruim, eu só achei assim, de um episódio que eu achei forte, essa foi a parte mais fraca. Eu gosto do embate no celeiro, porque ele mantém o clima de pedir um... Não, bom, o embate, né? No celeiro foi ótimo, foi ótimo. Não, é ótimo. Claro, claro. E tipo, vou filmar aqui. Mas essa já é. É a primeira parte ainda. Sim, isso mesmo. É. Não, isso, essa parte foi ótima. Assim, a parte que é pra enforcar um cara e. É o finalzão. Não, você tá falando do outro episódio, não, já. Não, não tô. Tá sim. Quando vai formar o cara disso aqui, é o outro episódio. Nossa, confundi tudo então. Nossa, tá vendo? Olha o perigo. Olha o perigo. É vero. Bem que eu falei que você tava falando aí, choveu fogo, não sei o que, gente. É vero. O clímax do Viking foi no celeiro. Não, então tá. Então eu gostei do Viking inteiro. Só a segunda parte que eu achei esse final fraco. Aí depois ele olha pra água e tal e lembra por que ele tem aquele rosto. Sim. Eu achei bacana. Porque o que acontece? Você não tem que fazer um big deal sobre isso, né? Tipo... É só o mesmo ator e pronto, tá? Get over. Você não tem nem que ser algum assunto do seriado. O fato de ser é só uma brincadeira, só uma piadinha, uma coisa legal pra gente dar um sorriso. E foi isso mesmo que foi, entendeu? Eu ficaria chateado se fosse uma grande coisa e tal, porque não ia fazer muito sentido de qualquer forma. Pelo menos. Pra mim nem precisava ter explicado nada, né? Mas... Não, também. Quem explica isso, mas por que ninguém explicou então o Tino Farf? O quê? Que ele tá lá também. O Children of Earth, que ele tá lá também. Ah, aquele provavelmente é porque é um descendente do cara, que já aconteceu antes, né? Uhum. Então, assim, a gente já tem personagens que tem a mesma cara porque são parentes. Então, aquele a gente imagina que foi um parente só mesmo, pronto. É um parente do César lá. Mas eu achei legal, porque não foi uma grande coisa, assim. Foi um daqueles momentos de fanservice mesmo. Foi gostoso ver, referenciando uma coisa tão antiga, e ver um trecho do episódio de novo, e ver o Tennant outra vez ali... E tal, e assim, foi rápido. É uma coisa que, se você remover do episódio, não faz diferença. Mas deixando também não fere o episódio. É uma coisinha a mais, um nodzinho assim às pessoas, aos especuladores. E assim, é bem rápido. Falou, acabou e é isso, move on. Então eu achei que eles lidaram com essa questão da forma correta, entendeu? E eu gostei, achei legal. E aí o segundo é que ele vai pro outro canto e tem um cavaleiro lá misterioso que é a Shilda. Isso. E aí, não, e assim, a performance da Maisie Williams nessa primeira parte, eu já tinha gostado bastante. Mas eu sabia que a personagem dela ia ser alguma coisa mais, porque tava bem assim, no background. E eles não chamaram essa menina pra fazer só isso, né? Então. Uhum. Porque assim, eu só queria dizer que tudo que a Shilda é nessa série, eu achei muito legal, entendeu? São quatro aparições dela, e nas quatro aparições ela é uma coisa completamente diferente. Assim, né? Eu acho que ela deu um show como atriz. Você vê a evolução dela. Eu achei legal porque a gente gosta muito dela, a gente é fã dela por causa da área, mas até hoje ela só fez a área. Então foi legal pra ver que essa garota tem what it takes, entendeu? Ela é uma atriz boa mesmo, né? Em nenhum momento ali ela foi a área, inclusive. Porque como ela é baixa, como a gente conheceu ela criança, ela não cresceu muito, a gente esquece que ela é uma mulher, né? Já. Ela tem quantos anos? 17, sei lá? Ela não é exatamente. Eu não chamaria isso. Uma pessoa ela adulta. Ela não é uma adulta. Mas ela tá no fim da adolescência. Não é uma adulta. Eu falo assim, ela é uma adolescente já. Porque eu vejo ela, eu vejo uma criança de 12 anos ainda, entendeu? E é legal que... Não, ela já é alguém no fim da adolescência. Então, isso eu tô falando. Então, assim... Ela tem 18 então, já. Então, porra. Ela é uma mulher. Então, assim... Então, é legal ver que na atuação dela e na evolução da personagem... E, assim, é uma personagem tão sutil, né? Você tem que passar na sutileza da interpretação... Alguém que o passar dos anos, assim, gelou o coração e esfriou e tal. Ela não é mais uma humana, ela é uma outra coisa qualquer, entendeu? Esse que é o peso que a eternidade fez com ela. E eu achei que ela passou isso com uma sutileza e com uma classe tão grande em cada episódio que ela apareceu, entendeu? Sim. E eu achei o personagem dela... Porque ela já é uma pessoa completamente diferente, mas ela, você ainda reconhece a mesma pessoa ali. No Sim, ponto, e ela traduz a maturidade. Você vê que no final, no último episódio, eu olho pra ela, eu não vejo mais a criança que eu via ela até o primeiro episódio que ela apareceu, entendeu? Eu olhei pra ela no episódio do primeiro episódio dos Vikings, e eu vi ela como a Arya, que é uma menininha ainda pra mim. No último episódio, ela já é... uma mulher poderosa e... Não, você mal vê ela como uma humana, né? Ela tem uma tranquilidade sobre-humana. Sim, ela tá ali... Ela já transcendeu ela de uma tá forma... No... É, ela tá ali no fim do universo e não tá sentada de boas, não tá nem aí, entendeu? E eu achei que, enfim, foi uma temporada assim, que independente de qualquer coisa, até me adiantando um pouco, eu acho que no que diz respeito, assim, às atuações do Capaldi, da Jenna, assim, foi a temporada que mais deu coisa interessante pra Jenna Coleman fazer e mais deu chance Sim. pra ela se mostrar como atriz e ela, porra... É, a temporada anterior prometeu muita coisa e não deu tanto quanto prometeu. Essa, pelo menos, não, entregou. Sim, tipo, eu acho que foi a temporada que mais deu material bom pra Jenna desenvolver. E ela, sabe, tipo, sabe, correu com o negócio, sabe? Foi muito bom. Assim, essas três pessoas, principalmente, vários atores brilharam, mas, assim, eu acho que o Capaldi, a Jenna e a Mesa tinham que ganhar vários prêmios, assim, por causa dessa temporada, entendeu? O que eles fizeram, tipo, caralho, caralho. Sim, sim. E, enfim, aí esse segundo episódio da Máscara, eu achei interessante, assim, toda... o segundo episódio da Shielder, né? É, eu achei interessante porque eu não esperava que a Shielder ia virar aquilo, alguém tão, né, vilanesco assim, né? Ela começa a mostrar as garrinhas ali. É, eu achei interessante. Assim, foi eu acho que esses dois episódios foram escritos por uma roteirista, por uma mulher. O que é bom aqui. Lembrar isso, porque o povo tava reclamando que não tinha roteirista mulher em Doctor Who. Então. Ah, o primeiro é Jamie Matheson, não sei se é só o nome feminino. Como Fá, o segundo era Catherine Turner. É, esse Jamie eu acho que é um cara. Não, o primeiro é um cara. O primeiro é de um cara como Fá, o segundo é de uma sim, sim. mulher. E acho que o Face the Raven é de uma garota também, vê aí. Deixa eu ver. Se não é a mesma, é a outra. O Face the Raven é a da Sarah isso, Dollar. Isso, que é uma estranha de Doctor Who também. É, essa menina, acho que essa Catherine também é, não sei. É, eu achei um episódio também muito legal que focou bastante no na atuação mesmo. Foi um episódio que assim, foi o primeiro que eu realmente. Você tá falando do Face Não, Raven? do segundo da Shield. Ah, tá. Qual é o nome dele? É o The Woman Who Lives. Isso, é The Girl Who Dies, não é isso? O primeiro? The Woman Who Lives. The Woman Who Lives. São os episódios 5 e 6, não é isso? Da temporada. Então, isso. O primeiro foi bem legal, essa coisa do humor, a coisa da aventurinha mais contida num lugarzinho só, e o fato de estar num período histórico diferente, e no final a vibe Esqueceram de Mim, Alienígena Edition, foi legal também, toda a armadilha, foi tudo muito engenhoso. O segundo foi mais denso, mais introspectivo, e todos os diálogos do Capaldi com a Shielder foram bem legais, e toda a atuação da Maze aí começou a me impressionar daí, e eu lembro que pra mim isso foi o mais forte, e foi um episódio que não teve a Clara aparece no finalzinho, né? Não teve. Isso eu achei bem legal também, eles terem dado assim, um backseat um pouco pra Jenna, pra poder focar mais, e eu acho que isso mostra segurança, né? Porque eu acho que quanto mais você estufa o episódio de coisas, mais inseguro o roteirista tá de entregar uma história, de apostar todas as cartas numa coisa só, né? Então eu vou colocar todo mundo pra ter alguma coisa pra todo mundo gostar. Então eu gosto quando o episódio se arrisca a focar numa coisa só. Então ali o episódio foi todo em cima do relacionamento do doutor com a Shielder, e é por isso que eu falei que a parte que começa o ataque alienígena, pra mim, foi a mais fraca, entendeu? Porque pra mim já tava muito bom e muito interessante o alienígena, assim, só insinuado. Inclusive eu gosto muito daquele homem-leão, gostei muito da maquiagem dele. Sim, achei muito legal. O conceito do personagem é muito legal, né? Sim, sim. Inclusive eu queria ver mais e tal, então assim, mas a invasão em si eu achei que fosse assim, foi um momento muito agitado demais num episódio que tava tranquilo e tava gostoso daquele jeito, entendeu? Não precisava aquela roaceira. É igual você acorda de manhã e alguém começa a gritar. Fica, minha filha, baixa, fala mais baixinho que eu tô em outra vibe ainda, entendeu? Uhum. Mas o que você achou? Eu gostei bastante também, né? Ele é o episódio que trata... De todos os episódios da Shielder, ele é o que... Eu tenho dificuldade de chamar de Mi. Eu acho o nome meio besta. É, a Shielder. Inclusive vai ter um... Inclusive, já vi que a BBC já vai lançar um livro das lendas de Shielder, sim. Sim. Bem legal, né? Vai chamar a Shielder? É The Shielder. Legends of a Shielder, algo assim, o nome do livro. É que Legends of Me, vai parecer que é uma biografia de alguém. De alguém muito pretencioso, né? Sim. Ele é o episódio que mais lida com a imortalidade, né? Com o peso da imortalidade pra ela. Aham. De uma forma mais direta, né? Os outros, ele tá tudo subentendido na atuação dela, mas eu acho que isso ser tratado de uma forma mais direta aqui ajuda a compreensão da interpretação dela. Porque nos episódios ela meio que já aceitou, né? Ali não, ali você, apesar de ela já estar vivendo há centenas de anos, você ainda vê um pouco da dor dela, né? Depois ela meio que já transcendeu isso e já tá de boa sendo filha da puta mesmo. Ah, e ela deixa o outro maluquinho imortal, né? Nesse Sim. episódio. E aí, o que aconteceu com esse cara? É, eu achei que ele fosse alguma coisa também. Ele provavelmente tomaram um rumo diferente na vida, e é isso. No final dos tempos, ele já não existe mais. É um personagem que até pode ser utilizado, né? Apesar dele ser tão É. pequeno. Mesmo na vila dela lá, É. ele não tem nem sinal dele, Mas é aparentemente. legal que não tenha aparecido. Ia ser meio forçado achar que Sim. séculos depois estão juntos ainda, sabe? Foi legal, assim. Foi legal não ter ele, mas vai ser mais. Talvez uma frase para explicar o que É, aconteceu com então, ele, teria sido né? legal pra você perguntar, ah, cadê aquele cara, entendeu? Sei lá. Sim, até porque eu acho que o Doctor quer keep track os imortais que tem por Né? aí, né? Porque porque vale lembrar que ela é uma imortal diferente do Jack. Porque o Jack é um imortal, mas que ele não viveu séculos normais, assim, né? Ele ficou imortal no futuro, voltou pro passado, passou uns anos aí É, enterrado. porque ele é um viajante do tempo É, então imortal, assim. né? Enquanto ela passou pelo tempo É quase que um linear. vampiro, é quase um desses personagens da Anne Rice, esses vampiros entediados de muitos anos nas costas, né? O Jack não tem isso, ele passou um tempo aí enterrado, lembra? Mas não é a mesma Sim. coisa, né? Ela realmente passou, sei lá, séculos e séculos e séculos, então. Aliás, a gente teve bastante referência ao Doctor do RTD nessa temporada, né? É. A gente teve a citação ao Jack, a gente teve o O retcon, Hecelon agora. a gente teve o Asylum, a gente teve nesse último episódio ele falando que são sempre quatro Sim, batidas. sim. Você teve episódios que foram muito RTD, né? Sim, também, Então. também. Inclusive o finale tem um gostinho, a resolução do finale me faz pensar um pouquinho, não sei exatamente por quê. É, maybe. A gente já fala disso. Então, deu um livro. Bom episódio, gostei, da hora. E aí veio os episódios dos Igons. Que você não gostou? Eu achei de uns dois episódios meio bosta, hein? A única coisa boa que eles têm é Sério? aquele discurso. Sério? Caralho, Sim! você é louco! Por Porque foram os meus dois quê? episódios favoritos. Eu pirei. Eu Sério? pirei, eu pirei, eu pirei, eu pirei. Mas tem um monte de furo Não tem. estranho, tem um monte de Cara, eu coisa. pirei. Fala. Não tô entendendo. Engraçado que o consenso geral que eu li de comentários e reviews foram episódios bem fortes. Todo mundo gostou, assim. Espantado que você não tenha gostado. Eu acho o discurso do Doctor bom. Eu acho a Clara vilã a coisa mais incrível do mundo. Por favor, Clara, tira essa bazuca em mim. Mas todo o resto eu achei super fraco, cara. Nossa, nossa, Super eu tava assim, fraco. eu não tava muito animado porque Zygon, é. Mas assim, o primeiro episódio logo me surpreendi muito, eu gostei pra caralho, eu gostei do clima de guerra, de invasão, gostei das falas, eu achei que vários quotes, assim, né, um atrás do outro, super legais, eu acho que tava on fire, assim, os diálogos e tal. É, eu gosto muito quando eles têm esses diálogos meio rapid fire, assim. Peraí, que eu tô botando o controle pra carregar. E gostei do clima, assim, de invasão, unit, terra, é uma vibe que não tinha muito tempo. É, gostei da coisa da comparação, assim, da metáfora com. Achei tão atual, porque a gente tá falando sobre. É, isso que eu quis dizer com o discurso dele, né? Tudo que beira essa Não, metáfora estava mas lá. isso. Parecia ser a grande coisa que eles queriam Não, entregar. mas isso já tem desde o primeiro episódio, a coisa dos imigrantes e as discussões que a série entrega, porque eu acho que isso prova como o Doctor Who é TV de qualidade, assim, né? Porque você tá falando de uns bichos de borracha, assim, toscão, não sei o quê, mas, quer dizer, uma coisa meio camp, que você pode encarar dessa forma, mas ao mesmo tempo é feito com uma honestidade, com uma verdade tão grande, você compra de uma forma que ele se torna até assustador, tal, bem melhor do que os Igons do episódio dos 50 anos, que foi a primeira vez que eles apareceram, né, nessa série nova. É, eu cheguei a ficar assustado, tal, com alguns deles, e tem algumas cenas, assim, os dois episódios são bem parecidos, isso que eu falei, tipo, foram o episódio de duas partes que mais, para mim, teve o feeling de um duas partes tradicional. Tanto que eu vou ficar mais do que nunca misturando o trecho dos dois. Então, pra mim, assim, é um grande episódio só. Teve partes, para mim, poderosíssimas. Aquela parte em que os soldados entram e fica naquela dúvida, se eles ficam sem saber se são os parentes deles ou não. E eles entram. É cheio de momentos sutis, assim, de suspense, que funcionaram muito para mim. E a invasão em si, a coisa meio de Secret Invasion, que eu gostei bastante também, você não saber quem vai ser um Zygon, quem não vai ser, achei legal também. A personagem da Osgood, achei legal, achei que, como é que vamos fazer pra ela voltar, né? E eu achei muito interessante, assim, que tenha uma Zygon Osgood, e depois a gente não sabe qual das duas que morreu, e ela quer que continue assim, não, isso não importa, né? Eu achei a mensagem disso muito importante, eu achei que o papel que ela. que ela ganhou no final de tudo, o central, muito legal. Ela é quase que um símbolo, ela virou um símbolo de paz. E eu achei isso legal, achei importante, achei uma homenagem interessante pra personagem, uma personagem tão querida por todo mundo, e uma evolução legal pra ela também. E eu achei tudo brilhante, assim, sabe? E a Clara, né, foram esses episódios que eu falei que foi o melhor material que já tinham dado pra Jenna até então. E ela realmente arrasou e tal. Ela dialogando com ela mesma foi incrível. Foi incrível, assim. Eram duas pessoas totalmente diferentes ali no embate. E eram a mesma, enfim. Foi bem legal. Sim. E culminando no discurso final do doutor, que eu literalmente chorei, assim. Foi um monólogo que eu fiquei de boca aberta, assim, né? Totalmente arrasado no sofá. Ele falou por mais de 10 minutos sem parar. Uma atuação brilhante, uma coisa teatral ali acontecendo. E eu só fiquei... E assim... O doutor já venceu na lábia muitas vezes, mas eu nunca na vida, assim... Porque, cara, tipo, ele realmente impediu uma guerra na lábia. E tinha que ser muito crível, entendeu? E foi, sabe? Você realmente acredita que aquele discurso realmente poderia ter mudado a opinião de alguém. E, enfim. E aí, como tá muito atual e foi muito... ressoou, né, com as coisas que estão acontecendo no mundo agora. Eu não sei, pra mim foram episódios, assim, que foram meio que transcendentais pra mim, sabe? É curioso que eu consigo concordar com tudo que você falou e ainda não gostar muito deles. Tá, né? Justamente porque ele tinha esse conceito interessante, essa coisa que eles conseguiram fazer, conseguiram entregar, mas tudo que permeava isso na trama... Eu acho que se você tá mexendo com política e com assuntos muito sérios, tem coisas que você não pode encarar de uma forma muito pueril. E ele encara de uma forma muito pueril algumas coisas que te tiram um pouco do clima daquilo. Então, eu não sei, tem algumas coisas que eu comecei a questionar ali, sabe? E algumas coisas que te tiram um pouco da realidade daquilo, já que ele tá te puxando pra um assunto tão real... É estranha a velocidade como as pessoas viajam, é estranho o Doctor viajar de avião, sendo que ele podia estar viajando de tardes. Tem vários momentos assim que estão ali claramente para poder criar uma tensão, que me tiram um pouco do para onde ele está querendo me levar. Então o que acontece é, eu enxergo pra onde ele tá querendo me levar e eu fico um pouco chateado que, poxa, era só consertar essas coisinhas aqui. Esse episódio ia ser incrível. Vocês são muito tolerantes, vocês são muito nitpick com esse episódio. Avião, whatever, sabe? Eu entendo o que você tá falando. Eu só tô... E tipo, a própria direção de arte, aquela cidade de... E aquela, essa história é real, né? Realmente tem uma cidade nos Estados Unidos que mudou o nome por causa do programa de TV lá. Como é que é o nome da cidade mesmo? Esqueci o nome. Lá é Truth Consequences. Isso, realmente tem a cidade com isso. É a história real. Então assim, toda a direção de arte do episódio, assim... Eu achei legal, foi por isso. Foi um episódio que pareceu caro, entendeu? Você olha pra ele, você vê algo grandioso acontecendo, ainda que você esteja meia dúzia de cenários aqui e ali, né? Mas a própria fotografia saturada e não sei, assim, ele teve o look and feel de um blockbuster pra mim. Então eu achei, assim, a parte da aventura muito boa e a parte da metáfora muito boa também. Foi uma delícia ver a Osgood de novo. E eu gostei muito da forma que ela... Ah, e trazer ela de volta foi uma coisa também que me deixou... Ah, eu gostei. Eu gosto do papel que ela exerce. No episódio, mas por que as pessoas não podem simplesmente morrer? Não, beleza. Eu achei a morte dela super desrespeitosa, e aí você trazer uma pessoa que morreu de uma forma desrespeitosa me parece um respeito mal ainda. Olha só, eu também tenho bronca com o fato de ninguém morrer de verdade. Tenho uma bronca muito séria com isso, sim, mas até agora, as duas, assim, por exemplo, a gente vai falar do finale, por exemplo, a própria Clara também. Então, assim, eu tenho bronca com o fato de eles trazerem pessoas de volta, mas as duas pessoas que foram trazidas de volta até agora, o que aconteceu depois foi tão legal que eu fiquei disposto a deixar um pouquinho de lado a minha bronca, entendeu? Então, assim, o que aconteceu com a Osgood ali foi tão bom, e vê-la de novo foi tão bom, e eu achei a forma de trazer ela de volta, a Osgood, principalmente, é tão interessante, então assim, fez sentido, entendeu? Porque não era bem a Osgood, assim, ela realmente morreu. Quem morreu aquela hora, morreu. Ninguém viajou no tempo, ninguém desfez, ninguém mudou a história, entendeu? A Osgood que foi desintegrada foi. Só que, olha, tinha outra, entendeu? Ok, tô ok com isso, sabe? Eu tô ok com isso. Mesmo porque a gente tá falando de um... Inclusive, quando eu vi os promos, eu realmente achei que aquilo ali fosse o doutor visitando uma Osgood antes de morrer. E assim, numa série sobre viagem no tempo, eu acho que isso vale, entendeu? Eu acho que isso vale, Mas você tem que levar em consideração também é uma coisa que eles podem fazer a qualquer momento, né? Mas acaba sendo um pouco desrespeitoso com a morte da pessoa, sabe? Com o que você sentiu ali. Eu não sei. A não ser que esse episódio seja triste, seja sobre saudade, sabe? Seja sobre uma coisa mais pesada. Como você faz pra tirar esse fantasma de um personagem que você gostava, que morreu e tá ali agora? Eu sei, mas... Ok, não, assim, eu teria que começar a falar logo da Clara, a gente vai chegar lá, mas enfim, eu acho que em alguns casos o que você, e aí eu teria que já adiantar a coisa da Clara e tal, e a gente vai falar isso depois, mas resumindo, eu acho que às vezes, é porque o único problema é o seguinte, porque a série já tem uma fama de não matar ninguém, né? Quando isso acontece, você fica bronqueado, mas as duas pessoas trazidas de volta nessa temporada, pra mim, fez muito sentido e contribuiu pro desenvolvimento do personagem, entendeu? Então não foi algo gratuito. A única coisa que incomoda é porque são pessoas ressuscitadas que vêm no rastro de outras pessoas ressuscitadas inutilmente. Sim. Então, se, por exemplo, se a Osgood e a Clara tivessem voltado numa série em que todo o resto morreu de verdade. A gente não ficaria tão bronqueado, entendeu? E aí você mas é uma fica, série sabe, famosa tinha, por dar... Você fica, tipo, se tinha isso pra te arrancar dessa personagem, sabe? Se ainda tinha esse desenvolvimento, essa coisa bacana que podia ser feito com ela, por que você matou ela lá atrás só pra causar um efeito emocional barato? Mas não foi! E por que, mas, que agora você foi. Só descarta isso? Como se não tivesse acontecido? Você pode dizer isso com relação a Osgood, beleza. Ele matou ela lá porque ele precisa... Não, ah, tá, não, beleza. Tudo é claro, eu achei redondinho. É, não, assim, ele matou... ele matou ela lá porque precisava, eles precisavam estabelecer a Missy como uma vilã implacável. Então, por isso que eles tentaram matar uma personagem super querida de uma forma super brusca e repentina pra poder realmente dar esse choque. E a gente falou na época que não funcionou tão bem assim. Porque deu esse choque, mas não foi exatamente um choque... assim, ainda assim ficou aquele ar de desperdício. De momento, de personagem, de tudo, né? Então, assim, a gente entendeu a intenção e não foi tal. Então, por isso que... aí mesmo que eu acho legal trazer de volta. Porque é mesmo que, olha, a gente tá meio que consertando a merdinha que a gente fez, entendeu? A impressão que eu tenho, na verdade, é que mata, que foda-se, sabe? Foda-se, mata. A gente tem que trazer de volta mesmo. Então, não precisa se preocupar. Não... vamos só fazer ser brusco pra ver se tem um impacto? Eu não sei se o... Enfim, eu acho que... Eu não sei. É muito mixed feelings pra mim, porque eu também acharia isso, mas é porque eu gostei tanto desses dois episódios, eu gostei tanto da personagem desses episódios... Sim, eu entendo o seu lado, eu também acho, existe, mas entendeu? Tipo, eu tô fazendo, na verdade, uma retroanálise sobre o que aconteceu lá atrás, eu... sabe? Eu também acho que, a partir de agora, vai ser muito chato se as pessoas não começarem a morrer de vez, entendeu? Ele só vai conseguir causar emoção com uma morte novamente se ele imbuir essa morte de uma questão muito intrínseca ao personagem, como foi com a Clara. E mesmo assim... mesmo assim, ainda tem que ter muito cuidado na forma como você vai voltar, e ela não pode voltar de vez... Tem que ficar mais, né? Então, sei lá, se a Clara aparecer de novo no futuro, numa próxima temporada, eu não sei se eu vou gostar. Assim como eu já tô de saco cheio de ver a River Song. Para de trazer essa mulher de volta. E vai estar aí no especial de Natal. Eu queria muito ver a River com o Capaldi. Eu queria, cara, mas let it go. Eu queria ver o Jack. Sabe por quê? Eu queria ver o Jack com muita gente. Cadê o Jack? Não tem Jack. Ah, só porque não, foi ele também. Que fez, tem que ficar trazendo de volta. Não, mas as o Jack foi passam, ele fez também. Cara, os personagens morrem. Sendo um pouco de advogado do diabo, foi o Moffat que escreveu o primeiro episódio do Jack Harkness. Sim, então. Sim, beleza, mas não era da fase dele, entendeu? Ele tem essa recorrência com as coisas da fase dele. River Song também apareceu na quarta temporada. Mas também foi um gancho porque já tava pra acontecer. Não, mas olha só. A coisa da River, já adiantando tudo, né? Mas eu acho interessante porque ele comentou que até hoje a gente não tinha visto acontecer a era de ouro dos dois que a gente tanto fala, né? Os dois vivendo aventuras, os dois só. E que ela menciona, a gente nunca viu. Então por isso que eu acho interessante. Eu acho sim que é uma remendo, ponta... É remendo, né? É mais um remendo. Não acho um remendo, cara. Eu acho que é uma ponta... É uma história que ainda não foi contada, que é importante. Que é Nossa, importante, é tão... sempre foi importante e ele podia ter contado antes. Cara, não, porque, ele escolheu contar agora. Qual é o problema de contar agora? Eu não sei se ele escolheu contar agora. Mas qual é o problema de contar agora? Por que tinha que ter sido antes? Ele contou outras histórias antes pra contar essa agora. Qual é o problema? Porque essa personagem já foi. O arco emocional dela já acabou. É só um fantasma que fica voltando pra atormentar a gente. É assim que eu acabo porque... me sentindo. Mas isso é legal, porque se chama Time Travel. Sabe, é legal, ele tá encontrando, inclusive, me parece que ela não vai nem reconhecer ele, como ela não vai ter conhecido ele ainda assim. É legal, é bonito essa história dos dois, de ficarem se encontrando em diferentes linhas do tempo um do outro. Isso é time travel, é maneiro, é wibble-wobble, eu acho isso legal, é cool. E do ponto de vista dramático da personagem, é uma coisa dela que a gente não viu ainda. E aí eu acho que muito do peso negativo que tem pra River especificamente, que é a única personagem que talvez ficasse ok fazer isso, já que ela já se apareceu pra várias outras encarnações e tal, e ela é uma pessoa fora da linha do tempo mesmo, o cronologia dela é diferente, as outras mortes pesam pra cima disso. Então eu fico com essa sensação, sempre que alguém morre, o que eu penso é, eu não quero nem sentir isso, porque isso nem é de verdade. Tudo fica muito barato. Muito barato. Agora, não tem tanta gente que morreu assim também, né? Como não? Pra falar a verdade. Que morreu como e voltou? Não, só o Doctor já morreu e voltou várias vezes. Não, mas sei que morreu. Não, sem ser esse cliffhangers dele, mas tipo, né? Personagens assim, tipo, não tem muitos que morreram e voltaram. Não tem. O Rory morreu e voltou várias vezes, a Amy morreu e voltou várias vezes, a River. A Amy não morreu e voltou várias vezes. A Amy não morreu e voltou? A Amy morreu e voltou, cara. Ela não morreu e voltou várias vezes. Aconteceram coisas, o Ibiwobles, mas não foram momentos de falsas mortes, como a Clara. Não teve um momento emocional envolvendo uma morte pra depois descobrir que ela tá viva. Não teve isso. Teve coisas que aconteceram no mesmo episódio, assim, entendeu? Mas não teve uma despedida emocional nem da Amy nem do Rory. O Rory é outra coisa. É um Rory falso, que a gente já sabia que ele era falso, enfim. A gente já viu a Clara velha morrendo também. Ela não morreu ali também, né? Ela tava velha. Mas era um momento emocional. É, mas um momento em que a gente sabia que não ia acontecer nada. Ali não era pra acontecer assim. A emoção ali tava em outra coisa. Não tava no fato dela estar morrendo. Eu não sei, viu? Acho que se a gente parar pra listar, tem bastante coisa. Mas de qualquer forma, morte é um assunto que perdeu peso. Eu acho que são coisas que fazem parte dos contextos dos episódios. Eu lembro com muito carinho de todos esses episódios, sabe, que você tá mencionando. Então, assim, foram coisas que aconteceram pra extrair determinadas emoções, assim, não necessariamente da morte em si. Então, por exemplo, o que eu digo como morte, por exemplo, eles falaram muito que os Ponds iam morrer e tal. E aí, eles meio que morreram, mas eles viveram toda uma vida e morreram felizes de velhice. É, a Adri assim. Acabou de lembrar que eles se jogaram do prédio. Então, é só disso que eu tô falando, apenas, assim, é a coisa de que sempre que ele anuncia um final muito heartbreaking ou algo assim, não vai ser uma coisa, assim, de verdade, assim, porque vai ser sempre, assim, não é que não gere emoção, mas vai ter sempre uma forma de meio que amenizar aquilo, entendeu? Então, assim, os Angels chegam e mandam eles pra outra dimensão, e aí eles vivem e morrem. Então o povo fala assim, ah, porque a Amy e o Rory morreram. Morreram, mas morreram felizes de velhice, com um filho, enfim. Seguiram a vida normal deles. Então não foram assassinados bruscamente, né? Como eles tentaram fazer a gente pensar que ia acontecer. Então é isso que eu tô falando, assim. Eu queria ver alguém, algum personagem importante morrer bruscamente e ficar, entendeu? Mas eu também não acho que, enfim, a River seja um problema, ou o Rory seja um problema, porque são elementos que fazem parte dos personagens, entendeu? Eu não vejo dessa forma. E o Rory, enfim, como eu falei, tipo, não era o Rory de verdade, eu não lembro mais como é que foi, mas enfim. Você sempre tem alguma coisa. Coisas que fazem sentido, entendeu? Não eram coisas assim, em nenhum momento teve uma grande... Acho que só teve uma grande despedida do Rory, teve uma só, né? Que ele se joga lá e se mata pra salvar e depois ele volta. Sim, sim. Então, tem ele se jogando só. Do prédio também, que na época eu já tava calejado e já não senti nada. Mas é que tá. Não são todos os momentos que são feitos pra você sentir a morte do cara. Tá. Do Rory teve um momento que foi. Não, beleza. Você pode dizer. Mas se o cara... Mas os outros se não. Todos os personagens são imortais, como é que você vai sentir alguma morte? Mas não é pra você sentir as outras... Eles não são imortais pra começar, e das outras vezes não é pra você sentir as outras vezes. Foram pra instigar outros sentimentos em você que foram instigados, ué. Sim. Você sentiu coisas. Tá, mas aí você não pode usar como cliffhanger, como ponto emocional, essa coisa que você mesmo desgastou como algo que nem sei, quase não é verdade. Não pode usar, eu sei, concordo, mas eu não acho que ele tenha usado isso em todas as vezes, entendeu? Ele usou, por exemplo... é na Osgood. Foi pra você sentir. Então isso você pode dizer que sim. Ou é a primeira vez que o Rory morreu, quando ele entrou na fenda, sei lá, não lembro se foi isso. Foi mais ou menos isso. Beleza, foi isso também. Tá, a gente mas consegue listar é mais ou menos um momento por temporada, cara. E, beleza, beleza, mas não é todas as vezes também. Eu posso até dizer que, por ser uma coisa que tá meio overused, que quando acontece de novo, você fica meio... Mas, assim, não é sempre que ele quer esse efeito, entendeu? E a coisa da River, por exemplo, você já conhece ela morrendo e você sabe que ela conheceu o doutor, então você sabe que ela vai aparecer de qualquer forma. E é legal ver isso acontecendo. E é a personagem incrível. E todos os episódios com ela até hoje foram incríveis. Então, eu não vejo por que seria um problema ela aparecer no Natal. Eu entendo o seu ponto. Pegando o caso dela isolado, ok, soma todo o resto... Aí é que vem o peso que me dá quando eu vejo ela lá de novo, sabe? Eu não sei, eu falei, eu entendo, eu acho que tem um certo peso sim, mas assim, eu acho que é um peso mais a partir de agora do que o que veio até agora. Porque quando eu começo a pensar, assim, realmente não teve nada que tenha me incomodado muito a ponto de eu, sei lá, tipo, nossa, essa morte não serviu pra nada. Tirando a morte da Osgood, não teve nenhuma outra assim que eu tenha ficado, sabe? Eu realmente curti os episódios. Então, assim, eu acho que a única coisa é, a partir de agora, eu acho que ele já usou a cota mesmo, entendeu? Mas não tem nada que tenha acontecido, assim, que eu realmente tenha ficado, sabe? E o prenúncio da morte também colabora pra isso, né? Que nessa temporada a gente teve alguns, especialmente no começo. 2 ou 3 episódios seguidos, sim. Que eram sobre o Doctor vai morrer. A gente já falou sobre isso, né? Sim, eu também não curti, eu também, vou morrer, essa é a minha última aventura, aí do final, o cliffhanger é o fantasma do doutor, nossa, ele morreu, claro que não, mas também, por exemplo, o final daquele episódio do submarino, que aparece o fantasma dele do lado de fora, você já sabe que ele não vai morrer, mas de repente o cliffhanger, ele ia saber, beleza, mas já que a gente sabe que ele não vai morrer, que criatura é aquela? Como é que sim, fazer sim, aquilo, mas entendeu? Tipo, que monotemático, né, porque sempre a mesma coisa, não com certeza. Com certeza. Agora, tipo, de uma certa forma também... Morte fazia sentido como um assunto frequente, talvez no 11º, porque aquela era a possível última reencarnação dele. Agora não, cara, você tem um mar de reencarnação pela frente ainda. Não, essa coisa de, essa é a última aventura, esse é o último negócio, é o último tudo, realmente foi meio demais, e eles têm que seguir em frente com isso. Agora, de uma certa forma... A morte dele ter sido um tema recorrente pode não ter funcionado muito bem na execução, mas vendo o final e vendo como eu quase acreditei que o Capaldi fosse regenerar, você quase acreditou? Meio segundo, eu quase acreditei. Momento? Quando ele tava morrendo no final. Eu quase acreditei, eu fiquei meio desesperado, porque rolaram muitos boatos. Não, no caso, não tá entendendo. Rolaram muitos boatos de que essa ia ser a última temporada do Capaldi. E que a BBC estava insatisfeita com a audiência, que talvez queria alguém mais jovem. Inclusive, eu achei que ele fosse... Eu nem ia gostar se acontecesse, né? Porque eu ia achar que seria um motivo totalmente, assim, políticos, entendeu? Eu realmente achei que ia ser uma geração surpresa. E um lado meu ia achar o máximo, ter uma regeneração que, de fato, ninguém esperava, ia ser o máximo. Mas eu ia ficar muito puto, porque eu ia achar que só estavam tirando ele porque ele é velho, entendeu? Porque a série anda perdendo audiência, etc. Mas assim, por meio segundo eu quase acreditei. Então eu achei que talvez tenha sido uma tentativa de fazer uma temática recorrente, sei lá, dessa temporada, assim, pra meio que dar um peso ali no final de que fazer você acreditar por um momento que ele fosse morrer mesmo de alguma forma, entendeu? Uhum. Se ele tivesse morrido, ia ser um Doctor super trágico, né? Essa é a reencarnação mais trágica de todas, o Doctor. Sim. Que só, ele só falhou essa temporada, uma atrás do outro. Mas enfim. Mas vamos voltar pra cronologia. A gente falou então da... Então, qual é o próximo episódio da lista? Sleep No More. Então, Sleep No More é o... É o found footage, né? É. E quando eu li que a série ia fazer um episódio de found footage... Aliás, logo no começo falaram, vai ter um episódio de found footage, vai ter um episódio que vai ser um monólogo do doutor, não sei o quê. Eu fiquei, nossa, que legal, pelo jeito essa temporada vai ser cheia de coisas experimentais e tal. Então, mas é triste que o episódio em si, o Sleep No More, tenha sido mais fraquinho, né? Ele é uma ótima história de found footage. Ele justifica todas as coisas, todos os problemas que essas histórias costumam ter. Sim, de sim. De um jeito muito bom, muito sim. Bem amarradinho. Sim. Mas fora isso... Né? Não, Não, assim, eu... Fora isso, ele Como é o mais explicar? Fraco da temporada. Ele é o quê? Fora isso, ele é o mais fraco da temporada. É assim, eu achei ele fraco, mas porque a gente já tinha tido uma história, aquele do submarino, em que o doutor chega com uma equipe e tal, e eu lembro quando a gente falou daqueles episódios, eu cheguei a mencionar, e você também concordou, que foi um bom episódio pra, assim, pra introduzir personagens, né? Porque introduz a equipe, você meio que conhece todo mundo, e eles souberam administrar bem o tempo dos personagens e tal, e você meio que consegue desenvolver uma relação com eles. Esse episódio é semelhante nesse aspecto, o doutor também tá chegando numa nave cheia de gente, só que esse bando de personagens que a gente conhece, a gente acaba não conhecendo muito bem. Sim, E aí, enfim, acontece os problemas de sempre, eles são genéricos, e aí eles morrem e você não sente, porque, enfim, porque você realmente não conhece eles. E o monstro em si, o povo zoou muito, assim, a galera tá com um hate muito grande com esse episódio pela internet afora. É, bastante. Ele é tipo, qual é o nome? É Love and Monsters. Love and Monsters? É, igualzinho, isso. Esse vai ser o episódio que com o passar dos tempos as pessoas, com a memória emocional delas, elas vão odiar cada vez mais, até que vai chegar um período em que a galera vai curtir falar mal desse episódio só pra ter assunto e ninguém vai lembrar exatamente por que ele é ruim ou bom. Ou whatever, mas porque a galera na internet é bem pouco ponderada, mas assim, porque o monstro remela, né, nojento, não sei o quê. E aí, assim, o meu único problema com esse monstro é que da onde ele vem foi mal explicado pra mim. Por que aquela máquina transforma a sua remela num monstro, eu não entendi. É, isso não ficou muito claro mesmo, não. É, eu não... E ficou meio místico demais, né, o Doctor só fala, tem essa poeira aí, e é isso aí, cara, magia. Então, ficou meio cagado. E aí o que acontece? Agora, o conceito do monstro em si, eu achei interessante, porque lembrando que essa temporada teve muitos nods à era do Russell T. Davis, e isso me lembra um pouco a vibe da primeira temporada, que tinha essas coisas mais bizarras, mais infantis, entre aspas, mais realismo fantástico, tinha os ET que peida, etc, né? E aquela que é uma pele esticada, enfim... É, tinha mais essas bizarrices, essa coisa meio Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Que são essas coisas espaciais bizarras, meio engraçadas, meio assustadoras. Então, por causa disso, por me remeter a essa época, é uma temporada que eu gosto bastante, a primeira, acho que só eu, né? E você? Só nós dois gostamos. E o Russell, né? Acho que ele gosta muito. Por que as pessoas não gostam, né, gente? Não entendo. Sempre que você vai ver essa discussão, sempre na internet, por onde começaram a ver Doctor Who, blá, blá, blá. Vê da segunda, vê da quinta, sabe? Assim, eu não entendo como é que isso funciona. Tipo, não, cara, vê da primeira, é uma série, sabe? Uma série, você vê da primeira. É assim que funciona. Não tem outra forma de começar. E é uma ótima temporada, só assiste. Get Over, o efeito especial de 2015. Mimimi, sabe? Grande coisa. Mas enfim. Então eu gostei, eu achei bizarro, achei estranho, esquisito, maneiro, mas eu acho que o episódio tem esse problema de não ser muito legal com os personagens, você não se conecta muito com eles, e a explicação do monstro é meio jogada. Agora, a execução do monstro eu acho muito legal. Eu acho que por você estar vendo literalmente do ponto de vista dos personagens, que a gente descobre que, na verdade, acho legal esse twist, né? Porque ele pega o conceito, o clichê do found footage e subverte um pouco. Então você transforma isso num plot twist, porque não, a gente descobre que não tem câmeras nos capacetes de ninguém. Tanto que chegou um ponto no episódio, eu tava um pouco confuso, sem saber exatamente o ponto de vista de quem que eu tava olhando, né? Porque de vez em quando tinha, tipo, a Clara olhando, mas ela não tem câmera nenhuma. O que tá acontecendo aqui? Ele usa essa coisa que acaba acontecendo, que a gente questionar quando o found footage sai do molde, né? Que é uma coisa que acontece com muita frequência em filmes do tipo, e ele usa isso como um twist. Sim, então você começa a pensar, todo cagado, olha só, cadê? Quem que tá filmando isso daí? E aí, quando você vai ver... Então, isso que eu achei legal, porque foi justamente no período que eu já tava, assim, jogando pro alto, derrubando a mesa, assim, né? De frustração, porque eu não sabia mais quem que tava filmando, em que horas. Aí você descobre, é legal, tipo, é literalmente o olho de todo mundo, etc. E outra coisa que eu gosto também é o final meio Twilight Zone, né? E é um final onde o Doctor perde, né? O Doctor perdeu. A vitória dele é conseguir fugir, e é isso. Sim, e o cara... E Twilight Zone porque envolve a pessoa que tá assistindo também, né? Então, é essa vibe de que é um final pessimista, é um final em que o vilão ganhou... ele conseguiu fazer o que ele queria, e aí some, assim, e é isso, o episódio acaba ali, com o vídeo chegando ao fim dele. Então você não vê, você mal vê o doutor fugindo e você não tem o depois. Você não tem ele salvo na tarde depois de tudo que aconteceu. Então é um final pessimista e é um doutor perdendo. Então eu achei interessante. Então eu achei assim, é um episódio fraco, porque eu acho que ele precisaria, o roteiro dele precisaria de algumas revisões, talvez. É, mas é um veterano escrevendo, é do Mark, é do Gates, eu não sei até hoje como é que pronuncia o nome dele. Eu chamo de Gatiz. Não, bom, não é Gatiz, né, cara? Sei lá. Eu acho que é Gates, eu acho, mas enfim. É dele, é então... Gates, é Gates, ele falou. Então eu imagino que, de repente, é um roteiro que o Moffat... É igual o Russell na época, eu acho que o único roteiro que ele não revisava era o do Moffat na época, né? Uhum. Então eu acho que como o Gates é o braço direito dele, então eu acho que meio que ele deixa... Inclusive o Moffat falou que o Gates falou que o Moffat tá interessado numa continuação desse episódio, numa sequência. Então a galera tá puta, né? Porque ninguém gostou, etc. Ah, eu não sei se esse episódio serviria como sequência justamente por causa disso. Ele tem um final super impactante. Sim, e a sequência vai ser o quê? A solução do problema? É isso que eu tô falando. Não, deixa aí, por favor. Foi legal justamente... Uma das poucas coisas legais do episódio, só mantém, pelo amor de Deus. Uhum. Mas eu acho São os dois pontos altos pra mim. Como ele é uma história de found footage fechadinha e perfeita. Uhum. E sobre ele ser um final que o Doctor não ganha. É. E isso é extremamente assustador. Pelo menos eu fiquei muito assustado com aquele final. Eu também. O cara tá falando diretamente comigo. Ele tá falando na primeira pessoa como se eu tivesse achado esse vídeo e estivesse assistindo. E cadê o Doctor? É um desamparo total, sabe? Sim, sim. Não só o Doctor deixou gente sozinho, o Doctor me deixou sozinho, aparentemente, também. Sim, sim. Então, assim, eles realmente conseguem... Porque, teoricamente, um filme de found footage, ele é assim porque ele tem que ser uma experiência mais imersiva do que o normal. E não é isso que acontece hoje em dia no cinema desse gênero, desse subgênero, porque é sempre muito tudo muito fake, né? Você não sente que você tá lá de verdade, que aquilo realmente é uma filmagem de verdade. E nesse caso você sentiu, porque pelo menos nesse finalzinho você sentiu, porque é o vilão falando com você e depois você não tem o doutor falando que tá tudo bem. Hora nenhuma pra ninguém, acaba o episódio ali mesmo. Então eu achei muito legal esse final. Então é isso, foi um episódio meio desconexo e meio fraco ali no meio de uma temporada que tava com uma temática um pouco linear e sólida e uma mensagem específica, mas eu achei ele necessário justamente pra dar essa quebrada e pra não ficar tudo também um assunto só, e eu achei ambicioso, e eu aplaudo pelo menos assim a ambição e a ousadia que a série ainda tem de realmente tentar coisas novas. Eu acho isso tão importante, né? Sim, apesar de tudo. E aí a gente entra na trilogia final. Isso, Face the Raven. Face the Raven. Eu gosto muito de Face the Raven. Uh-huh. Eu acho a morte da Clara extremamente respeitosa com a personagem. Ah, é? Eu tava preocupado, sabia, de o que você ia achar, porque eu sei que você não é o maior fã das coisas que fazem com a Clara durante a série, então eu tava na dúvida, o que você ia achar da morte dela? Então, porque o Capaldi tem, o 12 acaba tendo o mesmo problema que a Clara teve, que é um personagem que tá demorando muito pra deixar claro que ele veio. Uhum. Então, eu acho que o final dessa temporada é quando dá pra dizer que o 12 é um Doctor completo. Uhum. Né? Você tem a Screwdriver nova e você tem uma questão nova e ele vai passar a ter companions dele e não reaproveitar a companion anterior e tal. E você tem os próprios quirks dele já estão bem estabelecidos. Ele é, sim, o cara que usa óculos e toca guitarra. Então já tem até uma persona superficial, mas bem estabelecida também, né? O final dessa temporada é quando o Doctor... O 12 é um Doctor completo. Uhum. Duas temporadas pra isso acontecer. A mesma coisa aconteceu com a Clara, um pouco pior até. Porque a Clara, ela não era nada. Nada. Eu não conseguia ver personalidade na Clara direito. Eu tinha que caçar muito pra achar coisa nela. É. E foi na temporada passada e nessa que a personagem foi construída. Sim. E quem é a Clara? Qual é o moto da Clara? A Clara... Ela é o Doutor. É a Companion, que quer ser o Doctor e consegue ser o Doctor. Totalmente, né? Ela ganhou a tarde. Sim, e isso começa mais ou menos na temporada passada, naquele episódio que o Doctor encolhe e ela precisa se passar por ele. Uhum. É quando esses temas começam a surgir mais. Não é nesse episódio que tem a cara dela na abertura ao invés da cara dele? Eu acho que é. Isso. Sim. Que aí começa a falar Clara Who, né? Começa aí. E então, o que acontece quando você tem um humano que quer ser o Doctor? Ele provavelmente vai morrer por tentar ser inconsequente como Doctor, e provavelmente da forma mais besta possível. Porque o Doctor pode se arriscar, Porque o cara tem dois corações, o cara regenera, o caralho, ele pode ligar o foda-se. Uhum. Naquela situação, o que aconteceu é o Doctor regenerar. E muita gente, eu ouvi pessoas falando que acharam besta a morte, o motivo da morte. Nossa, não achei. Ela primeiro, foi uma decisão dela. E ninguém fez isso por ela. Ela foi altruísta, quis ajudar o cara, ela quis ser o doutor daquela forma. E aí, só que deu merda. E ela, até na hora de dar merda, a interpretação dela é incrível, né? Porque você vê na expressão dela, né? O choque, todas as fases do luto, né? Passam ali na cara dela, né? Ela tá em choque, ela tenta barganhar, ela tenta, doutor, você vai me ajudar, você vai fazer alguma coisa, viu que não pode, aceita e fica de bem de novo, ainda tenta consolar o doutor. Tipo, eu vou morrer, eu que tô te consolando, né? Porque ele não lida bem, ela fala com ele, né? Você não serve pra ficar sozinho, então te cuida, entendeu? É, Cuidado aí. porque ela não tem ela não tem as questões físicas do doutor, né? Mas naquele momento ela era uma pessoa muito mais bem resolvida do que o doutor. Sim. O Doctor, ele ainda não consegue se resolver muito bem, ele ainda tem todas as questões com os Time Lords que nunca se resolvem e tal. Enquanto ela tava ali, ciente de quem ela era, de quem ela queria ser e dos riscos que ela tava tomando o tempo inteiro. Eu vi muita gente questionando por que ela não pediu ajuda pro doutor, porque era justamente isso que ela não quer fazer, é justamente sobre isso, é justamente sobre eu não sou mais uma companion, eu não preciso mais de você, eu sou um agente único. E isso poderia ser ainda, dá pra juntar um pouco, mas isso poderia ser ainda melhor explorado se juntasse, amarrasse melhor com a temporada passada e a gente não tivesse esse salto de temática de uma temporada passada. Porque o motivo pra ela querer ser tão boa quanto o doutor e ser um doutor à parte, ela não concordar com o doutor. E os momentos que ela discorda do doutor na temporada passada não são tão bem explorados. Acabam muito rápido, você não vê tanta discussão. Mas dá pra você, dá pra eu botar numa headcanon aqui que ela quer ser o Doctor, ela quer poder ser alguém tão hábil e fazer as mesmas coisas com o Doctor, porque ela não concorda 100% com a forma como o Doctor faz as coisas. Então, se ela não concorda, eu vou fazer o mesmo. Enfim, ela sempre teve muito ciente de tudo que ela tá fazendo. Então eu achei muito respeitoso com a personagem. Porque ela é muito assim, né? Ela é uma personagem muito. Ela acabou se tornando, né? Uma personagem muito autossuficiente, no fim das contas, né? Ela consegue se virar sozinha e ela consegue É, lidar com as coisas que acontecem com ela. eu acho que as pessoas têm uma bronca com a Clara, que é o seguinte, não tem a ver com o fato dela não ter muito, dela ter demorado a ser construída como uma personagem, como um indivíduo, né? É, não é nem por isso que as pessoas falam, é porque as pessoas têm bronca de tudo que interfere demais na mitologia geral de Doctor Who, e a Clara é uma personagem extremamente intrusiva, né? É, você pega, aí as pessoas já... É ela lá escolhendo a TARDIS pro Doctor, pro É, primeiro Doctor, mas ao sabe? mesmo tempo, assim. Eu tenho problema com essas coisas também, mas dá pra olhar isoladamente, né? Não, sim, mas assim, eu acho importante puxar um pouco pra resolver. Porque agora que não tem mais Clara, a gente pode meio que resolver ela numa situação da seguinte forma. As pessoas levam um pouco pro pessoal, porque, tipo, ah, beleza, o Moffat, esse cara que chegou aqui depois de 50 anos de Doctor Who e tá metendo uma personagem que é tudo pro doutor e tal. Só que, eu acho que. Eu sou da seguinte forma, tipo assim, é uma série que ela vive do presente e construindo pro futuro, sempre, né? E é por isso que ela continua. Então, assim, eu acho que algumas coisas chocam um pouco você fica, nossa, estão fazendo isso, estão mexendo nisso, caramba, dá aquele negócio. Mas eu acho que isso faz parte, entendeu? Eu acho que isso torna imprevisível. E eu acho que quem quer que esteja cuidando da série naquele momento, eu acho que precisa ter a liberdade pra mexer no que quiser, desde que não interfira, sei lá, não desfaça muito coisas pré-estabelecidas ou coisas assim. Eu acho importante, por exemplo, ele inventar agora uma personagem que pode ser a companion mais importante do doutor pro doutor até agora. Entendeu? Por que não? Por que isso não pode acontecer agora? Entendeu? Ela é a personagem que salvou ele múltiplas vezes Mas e ela assim, é a depende também do personagem que tipo mais de. chegou perto a ser ele. E assim, e por mais que ela tenha demorado a ser uma boa personagem, antes ela era só um gimmick. Mas ainda assim, essas duas últimas temporadas eu acho que valeu. Quer dizer, por exemplo, duas temporadas ou três às vezes é o tempo mesmo que a Companion fica, anyway. Então, se você encarar que ela antes fazia só parte do plot, mas essas duas temporadas ela foi alguém grande, eu acho que é válido, por que não, entendeu? E assim, não é dizer que ela se tornou a companhia mais importante, porque tem formas diferentes de uma pessoa ser importante pra outra, sabe? Eu acho que o Doctor vê ela muito mais como um partner in crime, sabe? Como então, alguém que... Então, mais importante que eu digo no sentido, ele vê ela como uma igual e ele chegou a extremos com ela, ele matou uma pessoa por ela. Aham. Uhum. Com uma arma, a sangue frio. Acho que ele nunca fez isso antes. As pessoas questionam. Nossa, o doutor fez isso. Mas, tipo, cara, é um personagem que tá evoluindo. Ele se viu numa situação que ele nunca se viu antes. E agora ele tá agindo de uma forma que ele nunca agiu antes. Então... Não, e ao mesmo tempo a gente tem um doutor muito diferente dos outros, né? A gente tem um doutor que até bota o dedinho ali no War Doctor de vez em quando e volta, sabe? Então, é isso que eu tô falando. Tipo, eu acho que por mais que tenha algumas coisas, por exemplo, a Clara apontando a tarde pro doutor entrar, alguma coisa que seja meio forçado... Eu acho que a gente não pode ter medo de deixar o personagem evoluir e reagir de formas diferentes a situações novas que ele nunca passou antes, entendeu? Eu tô falando isso mais devido a essa... Ah, fala, desculpa. A forma como eu reajo a isso é... Algumas dessas forçações me incomodam. Em alguns momentos eu achei ela uma personagem incrível demais e que consegue fazer coisas mais... Meio pouco forçado as coisas que ela consegue fazer. Sim. Porém... O que me fez olhar para essas coisas e falar... Ah, quer saber? Tudo bem? É entender que tudo isso faz parte do cerne da personagem. Ela é uma personagem que resolveu dedicar a sua vida e pagar todos os preços por isso para ser alguém como o Doctor. Porque era isso que ela queria ser. Uhum. Uma escolha que ela tomou. E ela tem consciência dessa escolha que ela tomou e ela viu todas as coisas que ela perdeu, e ela viu todas as oportunidades que ela perdeu, tudo o que aconteceu. Agora ela provavelmente nunca vai poder voltar da aula. E essa é uma coisa que ela gosta de fazer. Ela também perdeu isso. Uhum. E eventualmente ela vai ter que voltar pro ponto que ela morreu, porque isso aconteceu. Sim, sim. Então, a partir do momento que isso foi justificado como desenvolvimento dessa personagem... E é um desenvolvimento diferente de todos que a gente teve até agora, e justificou mais a existência dela. Eu pensei, tá, força de vez em quando, mas eu consigo esquecer isso aí, eu consigo relevar. Uhum. Ao contrário de forçações que não levam a coisas mais consistentes, né? Uhum. Eu acho que é isso, tem consistência nessas coisas. Uhum. Então, às vezes eles erravam a mão e talvez pudesse ter sido feito de uma outra forma que não desse essa sensação de vez em quando. Mas tá, é consistente, tá ali. E eu acho bonito o episódio. Uhum. Eu achei muito, muito conciso. Ele foi, todo aquele diálogo da morte dela foi extremamente... Eu já tô indo. Todo aquele diálogo dela foi extremamente conciso sobre o que é a personagem. Fiz uma pausa pra pegar comida, tá? Então vou fazer um barulho de prato aí. E eu falando de boca cheia. Aconteceu muito comigo também. Eu também já almocei. Durante a gravação. Fala aí o que você achou, enquanto eu como. Não, hã? Do quê? Ah, tá, não, então, do Face the Raven ainda. Então, assim, resumindo, o episódio em si, tirando, a gente falou muito do final, né, mas assim, o episódio em si é bem legal e porque ele junta vários elementos meio nada a ver um com o outro, assim, e faz um episódio fechadinho, um universozinho interessante, assim, entendeu? Porque tem vários conceitos juntos, tem o conceito da rua escondida e toda aquela parte deles tentando achar aquela rua, aquela espécie de beco diagonal, né? É extremamente Harry Potter, né? Totalmente. Então, o truque, né, pra eles acharem é interessante, é ligeiramente poético e metafórico, é legal. Remete, obviamente, a essas temáticas de Doctor Who, principalmente da era do Moffat, de sempre usar essas coisinhas banais, a coisinha do canto do olho, a coisinha que você acha que tá vendo e não tá vendo, essas coisinhas assim, né? Então, tem o mistério do assassinato. Tem um quezinho. Tem um quezinho de conto de fadas, tem a coisa do assassinato, tem o elemento do próprio corvo, porque... Por quê, né? Porque exatamente um corvo, Face the Raven, assim... Enfim, um episódio que ele mistura essa coisa de magia com mistério, com poesia, um quê de metáfora. É um clima interessante, diferente, entendeu? São vários elementos juntos que formam aquele universozinho coeso, assim. Então ele é um episódio que vai te surpreendendo, eu achei intrigante, né? E o fato de ter a Children no meio disso do nada, né? Quer dizer, você já sabia por causa dos trailers e tal, mas teria sido interessante se não tivessem revelado que ela tava ali. Se você pudesse descobrir na hora, teria sido bem legal. Esse é o meu episódio favorito da temporada. Ah, é? É. Não, é um dos. Favorito. É. Assim, eu realmente não conseguiria te apontar o meu favorito, mas pra mim tem alguns standouts. E os Zygons são dois deles. É, mas o Face the Raven é assim, muito, muito, muito forte, muito legal. E todo o final, obviamente, super poderoso e tal. E eu também achei um final muito legal pra Clara. E nesse ponto eu concordo com você que se ela tivesse ali morrido de vez, teria sido uma coisa muito mais impactante. E que quando aconteceu, é óbvio que as pessoas estavam por aí, né? Ai, Clara morreu. E eu tava assim, ah, gente, pelo amor de Deus, ela não morreu, né, Dur? Sim. É óbvio que ela vai voltar. E... mas foi aquilo que eu falei, quer dizer, o que acontece com ela depois é tão interessante não só pro arco da personagem como pro arco desse doutor, e tudo que acontece é tão legal que acaba que você não, você perdoa, né? E no final das contas ela de fato morreu ali, então assim, não é nem como se aquilo ali não tivesse impacto, né? Ela morreu ali, a única diferença é que ela fez um detour. Ela vai dar uma passeada antes daquele corvo atingir ela, mas aquele corvo vai atingir. Tem um pouco mais do que isso também. Oi? Tem um pouco mais do que isso também. Ah. O preço a se pagar por esse detour, tudo o que aconteceu, foi muita coisa. Não foi tipo uma morte que foi desfeita com um estalo de dedo, sabe? É, então, isso que eu tô falando. O Doctor teve que ir fundo e teve que fazer coisas absurdas e tal. Sim, então, contribuiu pra outras coisas. Então, é óbvio que você acaba ficando com ligeiro mixed feelings, assim, ligeiro, quando você, quando você vê em retrospecto, né? É, se por acaso... Mas é aí que tá, eu acho... Foi o que eu tava falando antes, eu acho que... É o que eu falei, tanto da Osgood quanto da Clara. Eu acho que se já não tivesse uma certa fama disso acontecer, teria sido melhor. Por quê? Se ela tivesse morrido ali e você tivesse... Se você pudesse, como espectador, ter a certeza que ela morreu, aí, mesmo ela voltando depois de ter acontecido o que aconteceu, essa morte inicial não teria... Não deixaria esse gosto estranho na boca, entendeu? Uhum. Ainda que assim, ainda é impactante, mas fica com um gostinho estranho, fica uma coisa meio desconfortável, que é por causa dessa fama que já existe na série. Tanto que eu não consegui me emocionar. Eu olhei para aquilo e falei, nossa, que bonito, que respeitoso. É. E só, eu não chorei. Eu também não chorei. Eu chorei. Mas assim, eu não chorei, mas eu fiquei. Obviamente, eu fiquei com um estado de espírito depressivo, assim. Eu fiquei envolvido pela coisa toda, entendeu? Foi um luto, porque, né? Foi. O corvo, a trilha sonora e o suspiro dela, a fumacinha saindo pela boca. Você sente, ela cai. A imagem dela morta no chão é uma coisa impactante ainda. É uma jovem que morreu. E a gente conheceu a família. E é uma morte até bem seca, né? Sim, bem brusca. Só sai a fumacinha da boca, mas é uma morte bem, bem... É, inclusive, mais ou menos, porque assim, é uma morte brusca, repentina, mas que tem peso emocional. De repente, era mais ou menos isso que eles tentaram fazer com a Osgood da primeira vez e não conseguiram, né? Que é fazer uma coisa que te pega de surpresa, que faz você confrontar a fragilidade da vida humana, né? Que você tá bem agora, daqui a 5 minutos você pode estar literalmente morto por vários motivos, né? Assim, just like that. Só que com a Osgood foi meio... Não funcionou, com a Clara funcionou. Né? Não, e eu digo uma morte seca, não só em ser brusca, mas uma morte seca na forma como ela morre. A Osgood, ela foi desintegrada. Uhum. A Clara, além da fumacinha que cai na boca, ela cai dura no chão. Você vê o corpo dela... É uma morte muito real, sim, né? Sim, você vê o corpo dela caído no chão morto. Eu achei isso bem legal também. E como eu falei, enfim, aquilo ali ainda é o final dela. Então, assim, a gente conheceu a família dela, a gente conheceu a avózinha dela, nunca mais vai ver ela, os alunos nunca mais vão vê-la. Enfim, ela ninguém provavelmente vai saber que ela morreu, porque o corpo dela ficou naquela rua, que alguém levou pra família, eu não vi o doutor fazendo isso. Né, então. Então, assim, o que aconteceu? Ela vai sumir, quer dizer, é muito trágico mesmo, né, actually. Porque ela vai sumir da vida de todo mundo, a gente não sabe nem se as pessoas vão ter um corpo pra enterrar ou vão ter uma explicação pra morte dela. Eles pra sempre nunca vão saber. Porque agora. Vão virar aquelas famílias que ficam com filho desaparecido pro resto da vida. Sim, assim. É triste demais, porque nem o doutor lembra dela pra ir lá contar pra ele. Entendeu? Então é escroto. Então achei legal. Então, assim, quanto mais você talvez pensa, talvez a Shilda tenha feito alguma coisa, né? Talvez? Ela é tão filha da puta? Será que ela fez isso? Ela não é tão filha da puta, ela é a Clara. Não, agora no finalzinho ela meio que... Porque a Clara é uma coisa diferente. Tá? Achei que o mundo ia acabar e eu ia morrer aqui mesmo, né? Não, mas mesmo em Face the Raven, ela mostra que ela gosta da Clara e ela mostra que ela fica meio chocada. Ela fica chocada, ela fica chocada, ela fica chocada. É um pouquinho da humanidade dela volta ali na hora, né? Tanto que ela fala, eu não queria que ninguém mais te machucasse, não queria que isso acontecesse. E aí a gente linka direto com o Heaven Sent, que foi muito incrível pra mim. Foi pra você também? Não, você não gostou? Eu acho ele um episódio... Primeiro de tudo, ele é bonito pra caralho. Sim. Que episódio bonito, velho. Só pra pontuar que esses dois episódios do finale foram dirigidos pela mesma diretora que dirigiu o finale da temporada passada, que é a tal Rachel Talalay, sei lá também. Eu tô ótimo com nomes hoje, esses ingleses malditos. Eu nem sei se fala inglês. E que é a tal que dirigiu aquele filme, Tank Girl, não é? Qual? Tank Girl, não foi ela que escreveu, que dirigiu? Ah, ela é famosa por isso. Tem um filme cult B. Não, sei qual é o Tank Girl. É, eu acho que é esse, se não me engano. Que ela é famosa por isso. Eu não sei o que mais ela fez. Mas enfim, ela dirigiu os finales e ela é uma puta diretora, porque são episódios que dependem. Ambos os episódios, mais o Heaven Sent do que o Hellbent. Mas ambos dependem muito de visuais poderosos e momentos de atuação muito intensos. E ela dirigiu de forma magistral. Sim. É um episódio muito, muito, muito, muito bonito. Além disso, primeira coisa que eu faço é ficar meio assim porque não sei quantos bilhões de anos e tal, não sei o quê, né? Qual o problema? Por que o Doctor precisa ser mais velho que o universo? Mas ele não é mais velho, você precisa entender que... Exatamente. Foi por isso que eu fiquei ok. Entendeu? Por que não? Porque na verdade só passou, sei lá, 5 dias pra ele. Ele tava resetando. Na próxima vez que for falar a idade dele, ele não vai falar que ele tem 2 bilhões. Eu também fico puto com a forma que o Moffat fica adicionando anos pra ele toda hora. Cada vez que ele aparece, ele tem mais 1000 anos. Eu também não gosto disso. Para um pouquinho, né? Eu gostava quando ele tinha só 400. Agora ele tem, sei lá, 1500. Mas nesse caso ele não vai falar que ele tem 4 bilhões e meio de anos quando ele for falado. Ele vai... Tanto que no próximo episódio, quando a Clara pergunta quanto tempo foi e ele fala isso, eu falo, velho, você tá trapaceando, fala a verdade pra ela. Então, filho da puta. Eu achei assim, sinceramente, deixa eu só adiantar então, eu fiquei muito impressionado com esse episódio, porque é um episódio inteiro, quando eu li que ia ter um episódio que era só um monólogo do Moffat, fiquei preocupado, do Capaldi, como é que eles vão fazer isso, né? E eu fiquei bem impressionado, cara, tipo, sei lá, eu achei que foi incrível do ponto de vista de atuação, e é um episódio muito bonito, e é assustador, e aquela criatura, eu achei assustador, achei inteligente, achei o twist dele inteligente, e achei intenso, e enfim, eu fiquei bem, eu gostei... A solução é meio quadrinhos, né? Sim, eu ficar socando o negócio até acabar. Sim, imagina, né? Lembrou como é que é? A Crise Infinita, não é? Uhum. O soco na parede da realidade. Que é igual, é a mesma parede de cristal. Então, eu achei bem legal, eu achei legal a forma... Porque aquele negócio, cara, decisões equivocadas à parte, aqui e ali, eu gosto muito do Moffat como escritor, assim, ele fala muito comigo, é um estilo que é um cara que eu queria ser como ele, entendeu? Tipo, eu gosto muito das coisas que ele faz, entendeu? Eu gosto muito das coisas que ele faz. Nossa, que objetivo besta. Não, eu gosto pra caralho, eu acho ele um escritor muito, muito foda. E... Continua sendo como você é, cara. Não. Tá bom, né? Quando ele tá on fire, entendeu? Ele faz coisas assim, esse episódio pra mim é um dos melhores que ele escreveu em muito tempo, porque... ele consegue, eu gosto disso, o que eu mais gosto nos episódios dele são as formas diferentes e fora do normal que ele usa pra, de repente, expor uma coisa, fazer uma exposição, por exemplo, ou alguma coisa assim. Então, por exemplo, quando a coisa do doutor aparece na Tardes dele, conversando com a Tardes, e tipo assim, ele vai pular uma janela, aí avança um pouquinho e ele fala qual foi o raciocínio dele, enfim, são jogos assim de roteiro, de edição, que fazem o episódio ficar dinâmico e cheio de ação, ainda que seja um episódio inteiro de um cara falando sozinho, entendeu? Uhum, então, uhum. Isso é muito difícil, de fazer, e eu gosto disso, eu gosto quando vejo, independente de quem esteja escrevendo, o que eu mais gosto de assistir na televisão ou no cinema, é algo que eu fico com inveja do escritor, entendeu? Quando eu fico com inveja, caralho, que ideia boa, caralho, então eu gosto disso, então isso acontece muito quando o Moffat tá escrevendo, fazer o quê? Então... E essa temporada, inclusive esse episódio, teve menos daquele problema que eu sempre critiquei muito, que é o excesso de superexposição, né? Esse episódio tem muito mais... esse episódio e essa temporada tem muito mais coisas que você pega no ar. Além de coisas que são importantes pra temporada e não são necessariamente repetidas a exaustão, porque quando chegou no final e falou do híbrido, eu nem lembrava que tinha esse híbrido. Por exemplo, eu acho que... A gente sempre fala que... Por exemplo, você critica um pouco algumas temporadas em que rolaram, assim, rolava muito plot, ou muitos twists, ou muitas coisas mindfuck, e não pegava muito a parte emocional, ou não pegava muito a parte do desenvolvimento dos personagens, né? E eu acho que essas últimas duas temporadas, principalmente essa, foi bem equilibrado nesse sentido, porque foi assim, girou muito em torno do arco dramático da Clara e do Doutor, e ao mesmo tempo com essas outras coisas em volta. Então, eu acho que... Eu acho que o cara tá on fire, assim, entendeu? Eu acho que eles estão num caminho muito bom, entendeu? Porque assim, o povo fala, porque ele vai continuar mais uma temporada, ou tava na hora de sair. Eu até cheguei a sentir isso durante uma época, mas agora, depois dessa temporada, eu tô curioso pra saber o que vem depois. Mesmo sendo ele ainda, entendeu? E ele quase saiu, porque ele chegou a falar que o episódio de Natal era o último, mas porque eles estavam em fase de renovação de contrato. Ele até justificou ter a River por causa disso. Ele fala numa entrevista assim: eu não sabia se essa ia ser ou não a última história de Doctor Who que eu ia escrever na vida, então eu quis trazer a River de volta. E aí o povo começou a falar: nossa, ele vai sair? Eu falei: não, é porque na época ele não tinha renovado o contrato, agora ele renovou. Mas eu acho que ele encontrou o pé, entendeu? Eu acho que ele mudou muito o tom da série também, do Eleven pro 12, né? O que... Uhum. Talvez tire um pouquinho esse desgaste, apesar de vários dos problemas dele ainda estarem ali. Eu continuo achando que já é hora dele ir. Eu acho que o Dr. Who tá precisando de um ar novo, apesar do que tá acontecendo, então... às vezes. Pontos positivos. Sei lá, eu revi um pouco esse. Assim, eu também acho que é bom mudança, é uma série que vive de mudança, e é bom mudar antes que a pessoa que tá lá crie uma sombra muito grande e torne impossível pra outra pessoa substituir. Então eu também ainda acho importante, ainda acho que mais ou menos tá na hora, mas essa urgência toda, assim, eu encaro isso de uma forma mais racional e menos, com menos hate um pouco, entendeu? Porque eu gostei muito do que ele fez até agora. Então, eu sei lá, eu vejo isso por uma perspectiva mais assim, de mudar por mudar. Não porque eu acho que precise melhorar tanta coisa assim agora, porque eu achei que foi uma temporada muito sólida, muito forte. Os tokens que eu dou os problemas que normalmente são apontados à exaustão no trabalho dele, nas últimas duas temporadas ele parece estar se esforçando pra lidar com eles eventualmente, né? Eu percebo um esforço. Isso tem sido legal. Até, e parte desse esforço é colocar mais mulheres no Writers Room e tal. Mas não ia ser de todo ruim trocar. Eu acho que sei lá, eu ainda acho que falta ainda esse respiro novo. Seria bom, seria benéfico. Seu áudio ficou bem ruim agora, de repente. É que começou a chover bem forte aqui. É por isso, será? Deve ser. Não, Rui, a qualidade da sua voz mesmo, agora tá meio que voltando. Você tá me ouvindo bem? Eu tô. Tá. É que ficou bem cheio de estática a sua, como se fosse assim, como se fosse estática. Deve ter sido por conta da chuva. Começou a chover forte de repente. E começou a falhar também, mas deu pra entender mais ou menos. Mas enfim, fala do Heaven Sent. Heaven Sent? O episódio 11 ainda. Ele é um episódio muito bonito, muito bem dirigido. Aham. Uhum. Ele tem uma trama bem redonda, que eu acho bacana. Ele segue um pouco esse conceito que o Face the Raven também tem. Uhum. Que pra você ter uma grande virada, ou ter uma conexão emocional, ou enfim, pra aquilo ser impactante, não precisa de um excesso de informação. Então eles trabalham com muito pouca informação. Você consegue contar o plot dos dois episódios com umas duas frases. Uhum. Duas ou três frases. Mas... Então isso é bacana porque diminui a possibilidade desse plot ter furos. Então ele acaba sendo um plot bem redondinho. Eu gosto do Endless Eight, né? É sempre legal o Endless Eight. Sim. Apesar dele ser muito mais um twist no final do que um trope ao longo do episódio, né? Uhum. Eu acho bacana ele estar ali, o dia da marmota. E é meio que isso. Eu não acho um episódio, assim, absurdamente genial, porém um episódio muito bem entregue e, como você falou, acho que junto com Listen, da temporada anterior, são, eu diria, nem uma das melhores coisas que ele tem escrito nos últimos tempos, mas uma das melhores coisas que ele escreveu desde que ele assumiu a série como showrunner, pra mim. É, muita gente acha isso também. Eu acho um pouco exagero, porque tem muita coisa que eu gostei. Mas sim, é um dos mais fortes e mais sólidos e mais contidos, né? Ele não pirou, ele fez algo diferente, criativo, mas ele não pirou tanto a ponto de criar muitas possibilidades ou muitos furos ou muitas coisas para pessoas reclamarem, né? Foi uma coisa contida. Eu acho que ele tem se editado muito e tem sido positivo para a série. Sim, dado novos sabores, novos ares, tem sido legal. É, por isso que eu tô falando, eu acho que... Pra série e pra ele também, né? Como roteirista e como... É, eu acho legal isso, eu acho que de repente ele nunca escreveu tanto pra uma série só na vida dele, eu acho, sei lá. Uhum. Então, assim, ele escreveu Coupling todo, mas é uma coisa mais autoral. Então, eu acho que esses anos lidando com o Dr. Who e com o Sherlock, você vê a evolução do artista, entendeu? Você vê a evolução dele como escritor. Então, uhum, ele foi ficando cada vez menos apegado aos twistzinhos que ele gosta e foi entregando cada vez mais coisas. Ele foi confiando mais na história dos personagens. Ele foi confiando mais no doutor, entendeu? Confio que você é um cara que as pessoas vão querer acompanhar por você sem eu precisar enfeitar tanto em volta. Uhum. Então, assim... Porque aquele negócio, eu acho que é uma questão de equilíbrio. Por mais que eu ame e adore twist, adoro tudo aquilo, não é uma coisa que se sustente pra sempre. A série precisa de mudança. Então, eu acho importante, eu acho bonito ver essa evolução. E, pra quem tem um pouco de bronca e tal com essa parte, acaba sendo bom também, porque aí entrega algo diferente e tal. Agora, a coisa do Confession Dial, porque a gente descobre que aquilo ali era ele dentro do Confession Dial, né? Uhum. E que eu acho uma boa solução pra você não ter um lugar no mundo que tem um trilhão de caveiras do Doctor. É. Porque eu não sei, mas isso deve ter algum poder. Eu adoraria, né, chegar nesse lugar. Podia ser até um tema da próxima temporada, pessoas querendo roubar as caveiras do Doutor. Mas assim, aí tipo assim, a coisa do Confession Dial só é talvez a única coisa que ficou mais no ar pra mim essa temporada. Porque é um lugar em que o Time Lord entra pra poder, né, ficar de boas com a vida antes de ter a consciência espiar dele. Espiar seus últimos problemas antes de morrer. Isso. Mas qual era o papel exatamente dele no começo da temporada? Eu não entendi, então. É. Né? Porque ele tinha um Confession Dial que ele mandou pra quem mesmo? Pra Missy? Pra Clara, sei lá, não lembro. Foi pra Missy. Então, parece que o papel dele meio que mudou. O que era ele no começo, então? Por que ele tinha um Confession Dial? Por que ele mandou pra Missy? Ele tinha entrado lá, confrontado seus medos, aí fica meio que um registro? Acho que é isso, né? É, essa foi a impressão que eu fiquei. Fica um registro, e aí o que você tá passando adiante são seus medos mais secretos. Ah, ótimo. Né? É incrível. Pra pessoa que você mais confia. É muito legal fazer esse podcast, porque eu acabei de achar a resposta enquanto falava sobre a dúvida. Uhum. Não tinha me ocorrido, beleza, então agora meio que respondeu, eu acho. Mas ficou meio no ar, assim, mas beleza, ok. Acho que dá pra levar. E aí a gente tem o Hellbent. Aham. Uhum. Hellbent. E aí? Então, eu não sei porque esse episódio me deu um gostinho de... De episódio do RTD, eu não sei porquê. Eu não sei explicar por quê. Pra mim foi assim, pra mim ele sugeriu que ia ser e não foi. Porque ele sugeriu, porque assim, finalmente você vê os time... Eu achei esperto, mais ou menos, assim, muita gente ficou puta. Porque você finalmente... Não é a primeira vez que isso acontece, né? Não, assim, você... Desde que Gallifrey voltou, você pode dizer que desde o começo da série, é a primeira vez que de fato o Doutor vai voltar... Não, de fato não é a primeira vez desde a série nova que o Doutor pisa em Gallifrey. Uhum. E, teoricamente, os Time Lords estão putos. E você tava esperando alguma espécie de batalha épica, não sei o quê. Mas você tem que lembrar o seguinte, que a figura de Gallifrey e dos Time Lords é uma coisa que pode render muito ainda pra série. Sim. E não tem porquê, num só episódiozinho de uma hora, você entregar tudo, você criar toda uma guerra do Doutor com os Time Lords, porque tematicamente não ia se encaixar na temporada. E... você ia entregar tudo e de repente ter que gastar muito dinheiro pra fazer uma coisa muito grandiosa que não ia cobrir a expectativa de ninguém anyway. Então o que você faz? Você brinca com a expectativa, você tem um hint de um confronto você descobre que não é exatamente aquilo que você estava pensando. Os Time Lords, na verdade, até respeitam o Doutor. E aí você descobre que, na verdade, o Doutor tá cagando pra Gallifrey, porque ele tá muito preocupado em trazer a Clara de volta. Então é aquilo que importa no momento. Depois ele vê do resto. Então, eu achei interessante. Eu achei que, por mais que eu tivesse esperando mais Time Lords, mais Gallifrey, mais confronto, eu não fiquei frustrado com o rumo que o episódio tomou. Eu fiquei até surpreendido positivamente, enquanto muitas pessoas ficaram frustradas. Mas é porque eu entendi. Eu achei que, no fim, foi esperto a forma com que eles fizeram e tal. E eu gostei, assim, o visual do episódio muito bonito. Teve momentos introspectivos do Doutor. Assim que ele chega em Gallifrey, a primeira coisa que ele vai procurar é aquela cabaninha. Ele não quer saber do High Council, de cidade, não quer saber de nada. Ele quer voltar pra galera dele, né? Uhum. E achei legal, eu achei que o episódio dá pinceladas no passado do Doutor, assim, just enough pra você ficar satisfeito, mas sem entrar muito em detalhes, sem mexer muito com o mistério em torno dele. Chega a brincar, inclusive, com o fato dele ser parte humano, que eu achei isso interessantíssimo, porque isso é uma coisa que o 8 fala. E que tem um quadrinho em que ele diz que é mentira, mas você sabe que nada é canon de verdade até que seja mencionado na série, né? Então, eu acho que as pessoas sempre discutiram muito. Sim, né? Então o fato da série. Ainda não respondeu isso, mas o fato da série brincar um pouco com isso e dizer que isso talvez possa ser recorrente é uma coisa que me excita, que me intriga, entendeu? Porque é uma coisa assim. Eu não sei explicar, porque é uma coisa que eu acho emocionante, porque é você chegar assim. Na beirada, no limite de explorar o passado do Doutor, mas você não vai lá, você volta, entendeu? Você brinca, você faz a gente salivar e você volta. Eu acho isso legal, eu acho isso, sei lá. É como se você estivesse punhetando até quase gozar e você segura, entendeu? É. Foi nojento? Essa... Ai, droga, né? Tô comendo. Eu fiz de novo, né? Então. Eu acho que é a solução da Clara, na verdade. É como uma foda da gnose, né? Mas assim... Eu me perdi um pouco, por conta da sua... É que eu tava empolgado pra falar desse episódio. O que eu ia falar, gente? Será que eu ia falar? Eu sequestrei e falei o meu review do episódio inteiro, agora fala o seu. Porra, peraí. Então. É verdade. A questão do híbrido. Ah, sim. Eu acho interessante como uma profecia, ele tem interpretações que estão no ar. Uhum. Se eu fosse o Moffat, eu não tocaria mais nesse assunto. Ai, tomara que não. E aí, o que que era? Não sei, velho. Vai ver, era só o Doctor e a Clara e tá resolvido. Uhum. Ou não. Uhum. E deixa pro próximo. Larga e herança. Uhum. Eu não tocaria mais. Porque a grande graça, no fim das contas disso, foi não ter uma resposta. Foi cada um ter a sua própria interpretação e ninguém saber exatamente o que que é essa merda. Uhum. Uhum. E assim você pode manter esse mistério do Doctor humano e tal, e uma série de coisas. Uhum. Então acho que ia ser bem legal. Mas eu não sei se ele vai se vou conseguir se aguentar. Olha só, voltar a tocar no assunto dele ser metade humano, eu acharia interessante. Inclusive, se confirmasse que ele é mesmo, eu não me importaria. Não me Porque importaria. Porque isso não necessariamente diria que ele é o híbrido, né? É. E eu acho interessante. Eu acho que é algo do passado dele que dá pra explorar. E eu acho bonito. Eu acho um detalhe interessante. Por que não ele ser metade humano? Explicaria ele passar um tempo na Terra. Porque ele passa um tempo na Terra e um tempo em Londres. E a gente sabe que é por questões orçamentárias. Mas, porra, seria legal isso, transformar isso em parte da mitologia dele. Por que não? Né? Porque... Eu fico curioso de saber como isso aconteceu. Não sei, porque até então a gente sabe que ele gosta muito dos humanos. Porque, teoricamente, é a raça que sempre sobrevive. Ele admira essa qualidade dos humanos, é a única raça em todo o espaço, tempo que ele já viajou, que sempre existe, sempre tá em toda parte, até o final dos tempos, né? São os humanos. Então, por isso que ele tem essa ligação tão grande com os humanos e com o planeta Terra. Mas seria legal que, além disso, ele fosse metade humano, não me importaria, não. Uhum. E eu acho legal, porque isso é arte, quer dizer, você quer uma série que mexa com seus brios, que faça você ficar desconfortável, e gostando ou não das decisões, então eu acho que você brincar com isso, você falar que o Doutor é humano, vai deixar muita gente com raiva, vai deixar muita gente feliz e muita gente em cima do muro, e isso é legal, as pessoas estão reagindo, isso quer dizer que você é relevante, você não é uma série que tá jogando um jogo seguro, entendeu? Você não tá na zona de conforto, você tá mexendo com as pessoas. Eu acho isso, eu dou valor a isso também, entendeu? Entendo. Enfim, peraí. Tá. Eu tô comendo. Eu devo dizer que eu virei expert na arte de comer e gravar ao mesmo tempo, muito melhor que você. Nossa, eu sou muito ruim nisso, cara. Porque... normalmente eu paro pra comer rapidinho e volto. Enquanto a gente gravou, eu tomei café, eu tomei iogurte, eu tomei suco, eu almocei e ninguém ouviu. Nossa, aqui provavelmente tá uma atenção de prato, uma mastigação do caralho. Ou todo mundo ouviu os meus insights, né? Porque esse microfone é bom. E eu tô sem, eu tô sem retorno, então. Bom, pouco é bom, ó. Ai, gente, a mãe do boy falou comigo, peraí. Vixe. Então. Agora eu estou pronto. É, eu já não esperava uma coisa muito grandiosa desse episódio, porque todos os cenários que a gente teve até agora, os mais recentes, eles são menores, né? Eles não são uma coisa muito explosiva, muito absurda. Então não rolou essa expectativa minha que fosse rolar uma grande treta, tal, essas coisas. Aham. E no fim das contas, eu não sei, eu acho que a minha conclusão desse episódio é um ok pra bom. Aham. Apesar da questão da Clara, que eu acho que é a questão mais importante pra mim. Eles conseguiram, eles voltaram com a personagem, mas eles deram um peso pra essa volta. Uhum. Essa volta não é uma resolução definitiva, ela ainda precisa voltar pro lugar dela pra morrer. Uhum. E o que acontece em detrimento disso é a realização final do que ela queria ser. Uhum. Que é ser alguém igual ao Doctor e independente do Doctor. Uhum. Além disso, tem ela e a Shilda que eu shippo muito. É. Então. É, eu achei o episódio também muito bonito. E a questão da Clara, eu acho legal também, porque é, justamente por você ficar com medo de que seja tudo um grande Deus Ex Machina, a Clara só fique viva mesmo e tal, e desfaça o que aconteceu, e o Doutor salve o dia... É, justamente pra você esperar isso, e isso aumenta a sua atenção naqueles momentos, entendeu? E eu acho isso interessante também, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa, assim, eu gosto muito de sentir coisas quando eu tô assistindo coisas. Uhum. E eu não fico rancoroso quando a coisa é um pouco negativa ou algo assim. Então, assim, é, naqueles momentos em que o Doutor resgata ela, eu tava xingando muito no meu sofá, entendeu? Falando, caralho, isso vai dar merda. É porque quando no começo, quando ele acha ela naquele diner, eu tava achando que aquilo ali era uma outra Clara qualquer, né? Uhum. Uma das minhas coisas... É, eu achei também. Ou uma Clara do passado. Não, eu achei... A Clara teve um passado estranho que ela foi dar um pulo nos Estados Unidos. Não, porque ela reconheceria ele depois. Eu tava achando que era mais uma outra Clara. E eu tava até feliz por isso. Tava assim, porra, a série não vai... Ele nunca será que vai mencionar o fato de que existem outras Claras por aí em todas as épocas, né? Isso uhum. É legal, tipo, ele visitou uma delas só pra matar uma saudade e tal. E aí, quando descobre que ela tá... Caramba, ela tá viva mesmo. Aí quando descobre que ela vai perder a memória dele, nossa, é isso o final, quer dizer. Ele vai apagar a memória dela e vai deixar ela morando lá nos Estados Unidos, algo assim, entendeu? Eu tava muito puto. Comigo aconteceu uma coisa interessante. O quê? Quando foi apagar a memória dela e eu pensei nisso daí, eu pensei, não vai ser um bagulho tão óbvio assim. Uhum. Aí quando ela falou que virou a polaridade, eu falei, ah, ele que não tava, que não lembra dela. É, eu não cheguei a pensar isso, porque ela falou que virou a polaridade, mas que ele podia morrer ou algo assim. Eu achei que ele fosse morrer e regenerar. Não, nunca achei. Eu achei. Eu só fiquei pensando, tipo, mas como que ele sabia o nome dela? Essa era a minha única dúvida. Uhum. Aí no final eles respondem lá com aquele cara. Sim. Que ele fala Clara Ru, né? É. E eu achei legal, eu achei que... Aí, quer dizer, aí a Clara tem uma despedida de uma das mais grandiosas, porque, assim, quando você vê o arco dela, você vê que é uma companion que foi... Foi o que eu falei, vou repetir, ela acaba sendo uma das mais importantes por tudo que ela viveu, uhum. por uhum. tudo que ela representou pro doutor e pelo fato de ela ter conseguido, de fato, virar um doutor no final. E ela é a mais importante pra cronologia, eu diria isso, né? Sim, pro agora... Todo. Sim, agora... Enquanto, sei lá, a Rose é provavelmente a companhia mais importante pro Doctor. E continua sim, sendo. Sim, porque foi a única que ele meio que se apaixonou, digamos assim, nesse sentido. Uhum. Ele não fez isso por outras. Mas nem pela River, coitado. E aí, agora... Enfim, é porque tem muita gente que não gosta disso. Assim, eu acho legal, porque a gente tá desenvolvendo uma série, tipo, que agora é essa história que foi contada agora, a história da Clara. Agora vamos ver a história de quem que a gente vai acompanhar, entendeu? Porque eu vi... Você pode dizer, por exemplo, que foi outro episódio focado só na Clara, que é tudo Clara, Clara, Clara. Mas você tem que entender que... porque eu vi gente reclamando disso, mas tipo... o nosso protagonista é o Companion. A gente tá acompanhando o arco do doutor, mas eu sempre gosto quando o doutor tá um pouquinho mais pra trás e nós estamos focados no Companion. Então, assim, a gente viu a história ali do doutor e da Clara, sempre, os dois. E foi um episódio importante pra ambos esse, inclusive. Mas eu não me importo também quando o episódio é mais centrado na Clara ou que a história dela tenha tido um desfecho grandioso, porque ela foi um personagem grandiosa e eu acho importante. Eu tô ansioso pra, de repente, agora ter um Companion mais tranquilo, digamos assim, pra dar uma mudança de sabores, por que não? Mas achei legal ter acompanhado a história dela. Foi a personagem que todos nós aprendemos a amar e torcer e acompanhar, e eu adorei, assim, entendeu? O final grandioso que ela teve. E no fim das contas, eu acho que é sobre o Doctor, sim. Porque a impressão que eu fico com o final desse episódio é que a Clara é pro 12 mais ou menos o que a Rose foi pro Ten. Então, muito do que o 12 vai ser agora vai ser coisas que ele aprendeu com a Clara. Sim. E coisas dele que ele aprendeu a controlar com a Clara e etc. Uhum. Por motivos diferentes do porque a Rose influenciou o Ten, mas... Eu tenho essa impressão. Uhum. Por isso que eu acho que agora o 12 é um Doctor formado. É um bom ponto de vista. Não, eu achei legal também o final, o fato dele ter esquecido, porque é uma coisa que subverte todas as suas expectativas e até do ponto de vista narrativo, né? Ele quebra um pouco as regras de narrativa, porque agora você sabe mais do que o protagonista. É, e você também estava esperando... A primeira coisa que eu pensei foi, é a dona de novo. É, não, foi um reverse dona, né? Que o povo tá falando. Mas foi um reverse dona, sim. Ela não só, a Clara não só virou um doutor do ponto de vista de conseguir uma tarde e sair voando e ter uma companion nova. Ela virou o doutor, inclusive, de fazer com o doutor o que ele já fez com outras pessoas, né? Ela passou por cima da vontade dele pra proteger ele. E fez uma coisa que ele não tava querendo. E ele pra sempre vai ser vítima disso, né? E a gente conhece... É muito louco saber que a gente conhece... porque a Clara tem sido um elemento importantíssimo pra ele desde a metade... Desde o começo da sétima temporada. Uhum. Né? Já faz 3 temporadas inteiras que a Clara é assim, tirando aquele arquinho de Despedida dos Pontos, mas mesmo ali já tinha conhecido a Clara, né? A Clara Dalek do Soufflé. Então, e depois que os Pontos vão embora, ele cai de em cima disso. Então, são 3 temporadas do Doutor que ele mal lembra, né? Talvez ele lembre trechos ou tenha... Ele lembra dos fatos, né? Mas não lembra da Clara. Da a Clara pessoa, é uma sombra, então. Né? Ele parece até saber que existe alguém, mas ele não consegue lembrar dela. Isso eu achei interessantíssimo, entendeu? Porque normalmente quando você diz que você sabe mais que o protagonista, isso é uma crítica negativa, porque é quando ele, por exemplo, para raciocinar algumas coisas que você já se raciocinou antes dele, né? Ou algo assim. Só que dessa vez eu achei uma subversão interessante, porque você sabe, mas isso, enfim, te dá um certo poder como telespectador e te deixa, de uma certa forma, íntimo do doutor. Eu não sei explicar, entendeu? É como se você... Porque esse é um doutor mais distante, mas agora você tá mais, assim, com um sentimento de proteção dele, porque você sabe mais que ele, você sabe uma coisinha a mais que ele, entendeu? Então é como se... Quando ele ficar muito metido agora, você pode ir na cabeça dele e fazer dare, sabe? Porque a Clara... E olha só, a Clara é o nosso meio de identificação, porque ela é uma companion. E agora que ela foi embora, ela deixou a gente na mesma posição que ela sempre esteve com ele. Porque ela sempre lidou com ele exatamente dessa mesma forma. Sim. Mas enfim, algumas dúvidas. Primeiro, uma tarde daquele tamanho vai ser um problema de vez em quando, né? Quando ela quiser pousar dentro de uma nave, vai ser foda. Não vai rolar. Não rolará. Não sei o que acontece. Será que vaza pros lados? É aquele negócio. O fato do circuito ter quebrado e ter ficado preso naquele formato é mais uma gracinha mesmo. A gente pode dar uma risadinha, entendeu? Porque não faz muito sentido, nem enfim. É uma coincidência até idiota que o circuito dela também tenha quebrado, né? Aham, sim. Mas tudo bem. E aí uma coisa mais séria, depois é o seguinte, ela e a Shilda podem voltar. Eu acho que eu não gostaria que a Clara aparecesse novamente, mas a Shilda eu acho que seria extremamente interessante. Porque a Shield, ela é uma personagem que ela é uma anti-heroína que não depende da vontade dela. Porque o anti-heroína é uma pessoa que você não sabe quando vai ser herói, quando vai ser vilão, quando vai te ajudar, quando não vai. Ela é dessa forma, mas isso não depende do humor dela que ela tem no momento, dos objetivos dela no momento, mas do ponto da timeline dela que ela está. Então, sempre que ela aparece, é uma incógnita. Tipo, em que ponto a Shield está agora? Será que ela está de um... Será que o que ela... A forma como, okay, a pessoa que ela é agora e a forma como ela vive é algo que vai ajudar, mas o Doctor vai atrapalhar. E é sempre um mistério interessante. É, porque no fim das contas ela pode acabar ajudando, né? No final ela acabou ajudando, e no meio ali, ou aqui ou ali, ela acabou ajudando. E às vezes até nos momentos que ela tá contra ele, ela está de certa forma ajudando alguém. Que são todos aqueles alienígenas que ela cuida no beco e tal. Então, eu acho que é uma personagem que ainda tem muita coisa pra adicionar. Sim. Eu queria que ela voltasse pra ser. Infelizmente, é uma atriz mega famosa e vai saber se ela vai poder participar novamente, né? Olha, depende de quanto tempo ela sobrevive em Game of Thrones. Depende do quê? De quanto tempo ela vai sobreviver em Game of Thrones. É, então, eu adoro a Arya, mas eu vou começar a torcer pra ela morrer agora. É. Não, assim, deu tempo dela gravar vários episódios, assim. Ela não pode ser uma companion fixa, por exemplo. Mas por causa do Game of Thrones, agora dá pra continuar participando. Que bom que ela não pode ser uma companion fixa, porque é outra coisa que... Ia ser over, né? É, e outra coisa que esse finale mostrou é o Doctor não pode andar com alguém igual a ele. Sim, definitivamente. Não é só que o Doctor não pode ficar sozinho. Ele também não pode. Foi uma dúvida que todo mundo sempre se perguntou, né? Ah, se você perde sempre seus companheiros, se morre, todos os companheiros, não sei o quê, porque você não fica alguém imortal. É. Você não fica contra alienígena, porque você não anda por aí contra o cara. Porque não adianta. Ele precisa de um humano. Detalhezinhos interessantes. O fato daquele Time Lord regenerar pra uma mulher negra. Eu achei. Eu achei, tipo, né? Um winkzinho pra todo mundo que quer um doutor mulher, ou um doutor negro, ou os dois, ou algo assim. E eu gostei de ser a única regeneração homem, né? Ela sempre foi mulher antes e tal. Tanto que ela fica até grata por ter sido morta. Tipo, como é que vocês conseguem lidar isso com ela? Isso tira um pouco o peso, né, do que aconteceu. Sim, sim, é engraçado. Assim, beleza, o doutor, ele vira e pergunta, quantas gerações? 10. Ele certifica que o cara não vai morrer de verdade, né? Mas sabemos que esse cara deve ter mentido, porque eu não falava a verdade, não. Eu jogava lá no alto pra ver se ele me matar. Tô na primeira. Caralho, que eu vou falar. Mas ainda assim foi impactante, né? Porque quando o doutor morre, quando o Time Lord morre, ele morre e sente a dor da morte, né? Mas outra coisa interessante também é que, se parar pra pensar, ela falou que o híbrido talvez seja duas pessoas, e aí ficou meio confuso aqui. Pelo que eu entendi, a teoria da Shielder é que o híbrido seria a combinação do doutor com a Clara. Isso. Os dois juntos geram um certo caos, né? Isso. E aí, só que isso é interessante, porque o que acontece? Se eu parar pra pensar, quem deu o número do doutor pra Clara foi a Missy, não foi? Então, é como se, de uma certa forma, fosse também uma espécie de grande plano da Missy de juntar o doutor com alguém que faça ele ir a extremos que a Missy sempre quis que ele fosse. Sim, sim. Né? Ela sim. sempre Tanto quis que ele fosse... Tanto que falou o nome da Missy, né, quando eles falam isso. Sim, sim, sim. Mas é bem sutil, porque eles falam Missy, e na hora eu fiquei meio confuso, achando, peraí, o híbrido é doutor e a Missy? Não entendi. Eu fiquei meio assim, mas depois, não, o doutor é a Clara, eles mencionaram a Missy porque o que o doutor estava se tornando por causa da Clara é o que a Missy sempre quis, é o que o Master sempre quis que ele fosse, né? Fosse pro lado negro da força, ele estava indo pela Clara, então de repente foi por isso que a Missy juntou a Clara com ele, porque são iguais, e como você falou, o doutor não pode andar com um igual. Então, enfim, eu gostei. Eu achei que foi tudo bem, bem redondo, assim. Inclusive, como você falou, eu tô empolgado pra ver o que o Capaldi tem pra oferecer agora, porque agora sim ele tá totalmente formado como doutor. O que aconteceu, eu acho que foi bem isso. Eu acho que eles tentaram fazer uma coisa com ele no passado e talvez a resposta geral não foi muito positiva. E eles retrabalharam um pouco isso. A transição não foi das mais sutis, nem das mais naturais, mas eu acho que a qualidade em si da temporada amenizou um pouco isso. Ainda que tivesse sido mais legal que esse plano tivesse sido feito há mais tempo e que essas sementes já tivessem sido plantadas desde o final da temporada passada. Realmente, assim, ele volta essa temporada completa que a gente fez, ele volta se importando demais com a Clara, sendo que antes ele tava cagando pra ela, né? Mas eu achei que, apesar desse ligeiro bumpzinho, assim, desse ligeiro probleminha, Eu acho que no somatório das coisas, quando você olha a big picture, eu acho que é positivo o resultado. E eu gostei muito da temporada como um todo. Achei redondinha. Também achei. Cool. Eu cheguei de Doctor Who, né? Cool. Nossa, virou... Acho que é a primeira vez que a gente faz um review de uma temporada quase inteira, né? É, aconteceu, episódio, né? Episódio. Eu acho que ficou umas 2 horas só de Doctor Who, adorei. Adorei, é isso aí. Quem não assiste Doctor Who, tá perdendo. Então, outra coisa que tá super hot nesse momento, pra nós pelo menos, é Spectre. Novo filme, como sempre no Brasil, tem que botar 007 contra Spectre. Porque, senão, os brasileiros não vão saber o que eles estão indo assistir. Então tem que botar 007 Missão Skyfall. Eu sempre esqueço que Skyfall se chama Missão Skyfall. É Missão Skyfall. Né? Operação Skyfall. Que não tem Operação Skyfall nenhuma, né? Uhum. Não tem uma Operação Skyfall no filme, enfim. Você tá ainda? E aí, tô bebendo. Ah, tá. Fez um silêncio, achei que tinha falhado. Então, Spectre não é um álcool. Filme... Spectre... Oi? É o álcool? Não álcool, mas tô bebendo. Ah, tá. Spectre é um filme que já surgiu numa posição... É um filme que já surgiu numa posição muito difícil, né? Porque ele veio depois de Skyfall. Muito. Mas eu devo dizer que já tá virando trend você falar que Skyfall é ruim, é superestimado, não isso, é tão gente? Bom assim, sim. É que eu perco mais tempo em sessão de comentário do que você, muito mais. Então... Você devia arrumar mais coisas pra fazer, né? Umas louças pra lavar. Cara, tem umas louças sujas da minha pia aqui. Não que eu não tenha coisa pra fazer, mas sempre que eu leio uma notícia, eu não fico perdendo tanto tempo assim. Mas toda notícia que eu leio, eu dou uma corridinha, né? Só nos comments, só pra ler. Eu leio sempre os primeiros, né? E eu tô descobrindo isso, que tá virando trend você falar que Skyfall é superestimado. Mas eu nem dou valor, né? Porque, enfim. Então, é uma posição muito difícil. A decisão foi fazer um filme extremamente 100% James Bond, né? Ele tem todos as obrigatoriedades ali, o checklist de um filme de James Bond, que os outros do Daniel Craig não cumprem tudo isso, inclusive a vinhetinha no começo, né? Mas então, eu achei legal isso porque, assim, o comentário... Quando termina Skyfall... Porque assim, toda essa fase do Daniel Craig é uma espécie de James Bond Begins. Uhum. E aí quando termina Skyfall, termina com todas as peças no tabuleiro de forma clássica que a gente conhece. Tem o M, que é um cara, e a Miss Moneypenny, e ele já tá totalmente formado, charmoso, de terno. Quer dizer, ele não tá tão rude e destreinado como ele tava em Cassino Royale, né? Uhum. E aí você tem... Enfim, todos os elementos no lugar. E aí eu fiquei surpreendido, não esperava por isso, mas eu achei interessante e achei que fez sentido que o seguinte fosse um filme clássico do James Bond. Uhum, né? Sim. Eu fiquei muito surpreso, eu realmente não esperava que eles fossem seguir essa rota. Inclusive, algumas coisas eu confesso que eu teria gostado mais se eu já soubesse de antemão, porque eu fui assim, esperando tanto ver uma coisa um pouco mais Skyfall ou até Cassino Royale, que eu me espantei com algumas coisas mais novelescas, ou algumas coisas mais galhofa que aconteciam. Falei, nossa, sério que eles estão fazendo isso? Uhum. Então eu acho que Spectre é um filme que eu gostei muito, mas é um filme que eu acho que eu vou gostar mais o dia que eu vi de novo. Na verdade, os maiores problemas que eu acabei tendo com ele são as coisas que remetem mais ao Skyfall, que não precisavam estar lá. Tipo, o líder da Spectre, e tudo ter sido tudo também que relacionado com o plano dele, né? Ele tem os tentáculos dele por todos os filmes que se passaram. O que é estranho, porque, cronologicamente, Skyfall se passava depois dos filmes clássicos do Bond, teoricamente, né? Não. Skyfall dá a entender que existe muito conteúdo ali entre Quantum of Solace e Skyfall. Ah, não, sim, pode ser. Então, por que as coisas que esse cara se meteu são justamente os três filmes? Não, mas você tem que entender que é o seguinte, tem muito... Aí que tá. Tem muita teoria de fã e muita especulação, mas você tem que entender que, independente de qualquer coisa, o que a gente sabe é que Cassino Royale foi um reboot. Antes, todos os filmes do James Bond era aquele reboot estilo Marvel Comics, DC Comics, né? É aquela coisa assim... que o negócio existe há 3 décadas, mas pra aquele personagem só se passou um pouquinho de tempo, né? E a gente finge que é o mesmo cara. E é isso aí, a gente ignora o fato de que o tempo tá passando, a tecnologia tá mudando, e que tinha Guerra Fria, agora não tem mais, a gente vai ignorando isso, né? E é tipo um auto-reboot, cada vez que muda o James Bond, a gente meio que não toca nesse assunto, só vai continuando, e finge que o que veio antes meio que aconteceu de alguma forma, né? Uhum. Já Cassino Royale é totalmente um começo, é totalmente um reboot mesmo, porque ali ele tá ganhando pela primeira vez o 00, né? Ele tá estreando como agente 007, você acompanha a primeira missão dele, e logo a segunda já ia pegar o Le Chiffre, que a M fala com ele, né? Tipo, até questiona, não deveria ter te dado, né? Ter te promovido, blá blá blá. E ele tá completamente Rough Diamond ainda, ele tá aprendendo a ser James Bond, ele é totalmente mais dark, bruto, e o filme faz piada com isso, porque na hora de pedir o Martini batido, sei lá, no mexido, enfim, o clássico dele, né? No Cassino Royale ele pede diferente, nesse filme ele já pede igualzinho. Então, assim, quando você começa a ver Cassino Royale, você tem que entender que aquele é o começo da história, não teve nada antes daquilo, de relevante. Então, você tem o começo da história, você tem Quantum of Solace. O que tem acontecido entre um filme e outro meio que não importa. A gente sabe que o que aconteceu de realmente grande na vida dele, de relevante, é o que a gente viu em Cassino Royale, em Quantum of Solace e Skyfall. Entendeu? Tipo, as maiores ameaças que ele enfrentou até agora foi o Le Chiffre, que tá ligado com a Quantum, que tá, por algum motivo tá ligado com a Spectre. Eu achei cagado isso também. Uhum. Mas assim, essa coisa de que fã, essas teorias de fã de que James Bond também é um nome de código que o cara ganha, essas coisas de tentar colocar todos os filmes numa cronologia só, cara, só esquece isso. Não, não é isso, entendeu? É engraçado que com isso você desencana, né? Mas Kamen Rider você fica loucão tentando inventar uma cola. Não, mas é porque em Kamen Rider eles estão juntando personagens diferentes no meio só. Nesses filmes não, eles estão se rebutando, ué. Entendi. Entendeu? Em Kamen Rider eles estão colocando junto o sei lá, eles colocam junto o Kamen Rider e o Kamen Rider Black lutando lado a lado, sendo que os dois são o mesmo cara. Uhum. Entendeu? Então, assim, é isso que eu tô falando. Realmente, eu fico assim, mas a gente brinca, zoa, mas no final das contas eu aceito, eu compro. Agora, James Bond, o filme é um reboot, cara. Tipo, então, assim, aceitem, entendeu? Que dói menos. Não tentem colar isso de alguma forma com outros filmes, porque não dá, já tá estabelecido, porque o cara é o James Bond desde que nasceu. O James Bond não é o nome de código que ele ganha, entendeu? Uhum. Sabe? É o James Bond, então, assim, daquele universo, Daniel Craig é o único James Bond, e ele nunca enfrentou o Dr. No, entendeu? O homem do membro de ouro lá, não, é a pistola de ouro, entendeu? Nada disso aconteceu, sabe? Nada disso. E ali, pela primeira vez, vai estar encontrando a Spectre, e pela primeira vez, e mais ainda, tipo, é a primeira vez que ele encontra o Blofeld Begins, aquilo ali, né? Então, pela primeira vez, ele tá conhecendo o Blofeld também, que aparecia nos clássicos, e aí? E não era irmão dele, não era aquele cara, entendeu? Uhum. Tem outro Blofeld que agora ganhou uma cicatriz igual no mesmo lugar, que coisa. Então, assim, é um novo universo, entendeu? Mesmo. E o que eu acho interessante é isso, que pela primeira vez a gente conhece o James Bond enquanto personagem, entendeu? O fato desses filmes serem tão interligados faz com que ele seja um personagem com um arco específico, que antes meio que não acontecia. Uhum. Então eu acho interessante isso, nesse universo em especial. Mas já... fala aí. Mas fala aí. Eu sequestrei de novo, né? Eu vou tentar parar com isso. Voltando, independente dessas questões cronológicas, esse fator no filme tá ali pra remeter um pouco a Origins, a um pouco do que Skyfall fez. E talvez se o filme só seguisse em frente, eu não teria problema com o cara ser meu irmão dele. Mas o meu maior problema é com tudo isso, foi um plano da Spectre, tudo, os tentáculos da Spectre estiveram em todo lugar e tudo mais. Isso me incomoda um pouco. E a segunda coisa é o romance, né? Aquele romance meio estranho. Eu achei ela muito parecida com a Vesper, né? É tipo Vesper 2. É, só faltou ser vilã, né? É igualzinho, porque o diálogo que eles têm igual, é num trem, igualzinho o primeiro diálogo que ele tem com a Vesper, num trenzinho, e ela é toda... E eles têm um back and forth, assim, meio cult demais, né? Porque ela é super inteligente, uhum, fina e bonita, e faz umas piadinhas com ele, flerta, assim. A dinâmica dos dois foi muito igual à dinâmica dele com a Vesper. Sim, e ainda no fim ele, teoricamente, larga o cargo por ela, né? Eu não sei muito bem como isso vai ser resolvido, se vão matar ela entre um filme e outro, se vai ter alguma coisa por trás disso, eu não sei. Eu acho assim, eu não tenho certeza do que eles vão fazer, porque ninguém sabe se esse foi ou não o último filme do Craig. Já tá confirmado mais um? Já tá confirmado mais um. Adriel falou com que tá. Com ele? Com ele. Ah, então tá. É porque na época estavam dizendo que ele tava dizendo que precisava de um break, né? Então tava meio que no ar, né? Não se sabia direito. Pera, só um segundo. O que foi, Adri? Ah, tá. Ainda não foi anunciado. Tá, ainda não foi anunciado que vai ser com ele, mas aparentemente é por conta do contrato. O contrato dele tem X filmes e ainda cabe mais filme. Ah, então tá. Não, eu não sei. Foi o que eu falei. Eu sei que vai ter mais James Bond. Mas o que eu tô tentando explicar é o seguinte. Esse novo universo que Cassino Royale inaugurou, os demais filmes vão se manter nesse mesmo universo e só trocando o ator, mas vai ser o mesmo James Bond que a gente tá acompanhando. Porque antes, como os filmes não focavam tanto nele como pessoa, e um filme não tinha uma ligação muito grande com o outro, era mais fácil de você mudar o ator e mudava o clima e continuava, né? Uhum. Mas agora, eles fizeram questão de costurar muito esses filmes. Então, agora eu acho que a mudar um James Bond agora vai ser uma coisa muito mais... vai ser menos simples do que era antes. Porque eu acho que agora eles vão ter uma decisão a fazer nas mãos. Assim, por isso que eu pergunto. Quando mudar o James Bond, finalmente, vai rolar um reboot outra vez? Vai mudar todo mundo junto com ele, de repente? Ou vai realmente mudar o ator e vai continuar nesse mesmo universo que vem desde Cassino Royale, entendeu? E é por isso que eu digo, se esse por acaso fosse o último filme do Craig, ou eles não soubessem se ia ser ou não, e de repente nem eles sabem se o universo vai rebootar de novo ou não, então por isso que eles deram esse pseudo final feliz pra ele com a mulher, entendeu? Uhum, talvez na produção do filme seja, tivesse sido essa ideia, assim. Talvez, porque aí no próximo eles podem dizer que ela morreu de um filme pra outro, foi embora. Ele já terminou junto com outras Bond Girls no passado, e o filme seguinte começava e nem menção dela. É, que é uma solução também, antes, né? O problema é que... Nem menção. Só que como esses filmes estão muito bem conectados, né? Esse é o problema. Sei, será que vai ser essa? Esse é o problema. Então, antes era fácil, porque antes o James Bond era esse personagem de quadrinhos, meio que sempre... Ele não era alguém de verdade, né? Então ele chega na sua vida e ele vai embora, e é isso. Então mesmo quando ele terminava com a mulher, no próximo filme, ele era uma força da natureza fazendo outra coisa. Só que agora, o Daniel Craig faz um James Bond que a gente conhece o cara, entendeu? Mãe, para de gritar, eu tô gravando. Ai, desculpa. Porra. É, com a gata, mas porra. Não precisa cortar, não. Sneak peek doméstico. Eu tô aqui no porão, né? Morando no porão dos meus pais, com cabelo oleoso, gravando um podcast. E aí. Você falou como se isso fosse mentira. É por isso que eu falei. Eu tentei transformar em piada pra amenizar o fato de que é verdade. E aí. Só que aí esse James Bond, a gente conhece o cara como pessoa, né? Então vai ser mais complicado essas mudanças, assim. Então é interessante ver, né, o que vai acontecer. Sim. Acho bacana que é um filme com a equipe, né? O Moneypenny e o Kay ganham bem mais destaque. E o Annie também, né? Foi como uma vibe 24 horas em que todo mundo começa a fazer... botar o trabalho em risco por causa do Jack Bauer lá, né? No caso do James Bond. Uhum. Então acho legal também. O próprio M, né? Eu achei que ele fosse ser um pouco mais chato, burocrata, mas não. Ele realmente coloca o dele na reta também. E eu achei que o clima galhofão de James Bond me pegou de surpresa, como eu falei, mas eu achei interessante, achei uma progressão natural e achei que se encaixou bem com... Foi uma espécie de culminação mesmo de tudo que estava acontecendo até agora, então achei legal. Mas eu não estou muito certo realmente quanto a algumas coincidências, principalmente ao Blofeld ser irmão do James Bond, e nem o fato de ter escondido que ele era o Blofeld, tanto tempo que todo mundo sabia que era, né? Então ficou uma coisa meio chata, tipo, ai, sabe, ele tinha outro nome, mas meu nome agora é Blofeld, sabe? Pra por quê? Só pra gente que é fã e já conhece, meio que reconhecer, e quem não conhece tá cagando, tipo, pra quem não conhece, tipo, ele tinha um nome e agora tem outro, whatever, entendeu? Então foi uma coisa muito assim, que saiu demais do filme em si, que não fez muito sentido dentro do filme. Foi quase que uma, não é uma quebra de quarta parede, mas quase, vai, arranhou um pouquinho, entendeu? Porque é mais que uma coisa feita pros fãs mesmo darem risadinha, porque, sabe, é um mistério que não enganou ninguém em hora nenhuma, porque né, se ele é o líder da Spectre, ele chama Blofeld. Ele é o cara que é o líder da Spectre, então não tem muito o que fazer. E, enfim, ele só podia ser o Blofeld mesmo desde o começo, entendeu? O Blofeld é o vilão que o do Austin Powers é baseado, né? É, ele é o vilão. É. Aquela roupinha. É. Isso. Inclusive, esse vilão remete muito. Ele usa uma roupa que é quase que a mesma roupa. Essa roupa é meio que de padre, assim, uma bata. Uhum. E ele usa um visual, assim, totalmente modernizado, mas bem inspirado nele. E ele é clássico porque ele é gordo, careca e tem essa cicatriz, assim, no olho. Ele é igual. Ele é o Dr. Evil, né? E tem um gato. E fica acariciando o gato mesmo. Então, nesse filme, ele tem o gato. Ele tem a roupa semelhante e ele ganha cicatriz. Ele só não é gordo e careca. E ele sobrevive no final, provando que a série vai utilizá-lo como uma espécie de antagonista recorrente. Sim. Como usava no passado, né? É, ele apareceu em vários filmes. Então, eu achei legal. É, assim, talvez eles quiseram fazer ele ser irmão do cara pra dar alguns stakes pessoais, assim, pro personagem, mas eu não sei o que achar. Eu fiquei meio assim, não sei. Eu achei meio bobo ele ser irmão do cara, e achei meio bobo ser tudo fazer parte de uma coisa só, né? Sim, isso também. Porque foi jogado, assim, porque não é nem como se eles tivessem costurado de alguma forma inteligente. Eles só falaram, ah, aqueles caras trabalhavam pra mim. É fácil falar isso, né? Porque pelo que eu lembro, né? Os vilões dos dois primeiros filmes trabalhavam, eram ligados com a Quantum. E a Quantum era toda uma organização. Aí você quer dizer que toda uma organização, na verdade, sei lá, é só uma terceirizada da organização principal, que é a Spectre, entendeu? Por quê? Não sei. Sim. É, eu saí do filme com esses três problemas, né? O romance não caiu muito bem pra mim. Essas ligações com o passado eu achei um pouco forçadas. E eu ainda tava tentando comparar com o Skyfall. Depois eu desencanei. Mas eu ainda tava, tipo... É. Com um pouco de expectativa de ter um outro Skyfall ali. É, eu também. Mas eu acho importante... Mas já é um bom filme de Bond, né? É uma categoria, é uma categoria de filme. Eu acho, assim, que o filme, ele não precisa... É, eu acho assim, o filme, ainda mais se tratando de James Bond, o Skyfall é uma coisa meio à parte de tudo, né? Então, eu também tava com expectativa, mas é importante a gente lembrar que o filme seguinte não precisa superar o anterior, ainda mais quando o anterior é uma coisa meio à parte, assim, né? Então, assim, o raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar. Eles trouxeram de volta o mesmo diretor, a mesma equipe. Obviamente, eles investiram muita grana nesse filme. Eles queriam o mesmo impacto. Eles queriam isso, né? Mas dá pra ver que, do ponto de vista dos criadores em si, não é isso que eles queriam. Eles sabiam que não rolava de fazer Skyfall de novo e eles quiseram mudar. E dá a impressão que as referências que tem a Skyfall, de repente, foram até algumas exigências de estúdio, de repente. Sim, sim. De mostrar a mansão ou algo assim, algumas coisas só pra ter aquela coisinha ali. Porque dá pra ver que eles estavam querendo fugir o mais longe que eles pudessem de Skyfall. Mas eu achei legal, eu acho assim, o filme não precisa ser melhor que Skyfall, ele precisa ser como o filme, precisa ser divertido, ele é divertido, ele tem ótimas cenas de ação, aquele plano de sequência do começo é incrível. Sim, é muito bom. De todos os filmes, até contando com Skyfall, uma das aberturas mais legais pra mim, até agora, aquele visual do Dia dos Mortos no México, super bonito, impactante, achei bem legal tudo. E aí, cara, no começo, quando ele cai sentado naquele sofá e arruma assim, né, o terno, ali já deu o tom pra você, né? Uhum. Ali já falou. Ali eu já me espantei. No cinema eu dei uma risadinha e falei, nossa, sério? Ok. Já fica meio assim, né? Quer dizer, então assim, o filme de cara já te prepara pro que vai ser. Então você não pode nem dizer que ele foi desonesto, assim, que ele constrói uma coisa e depois descamba pra outra, né? Então, eu acho um filme forte, um filme sólido. Ele só não é uma obra-prima como Skyfall é. Aliás, tem um roteiro na internet com umas questões a mais, com umas cenas cortadas. E tinha uma cena envolvendo o Q matando alguém. Opa. Se eu não me engano, o Q, aquele tiro que a Madeline dá naquele cara grandão no trem. Sei. Se eu não me engano, era pro Q ter feito isso. Sabe uma coisa que eu me espantei um pouco? É, aquele cara grandalhão, ele é o Dave Bautista. O David Bautista é o cara do Guardiões da Galáxia. Isso. E aí eu me espantei um pouco porque... eu, se visse ele no filme sem saber nada sobre o personagem, sem ter visto entrevista nenhuma, eu ia achar ok, ele é uma referência a esses vilões passados de James Bond, que é só um cara fortão, que bate muito nele mesmo, é uma coisa meio... É assim, né? Tipo aquele cara que tinha aqueles... aquele Jaws e tal, né? Uhum. Então, é uma referência a isso, e é ok, cumpre bem o papel dele. Mas, em entrevistas, né, quando perguntavam pro cara, pro ator, como que era o personagem, o que ele podia contar do personagem, eu vi uma entrevista em que ele falava que era um personagem muito inteligente e com coisas na manga e que ia surpreender muito, não sei o quê. Então eu tava quase esperando que ele que ia ser o Blofeld. Eu achei que o twist ia ser esse, sabe? Uhum. Que tem o principal e tem o capanga. E no final o capanga é o cara principal e o outro só vai morrer. Eu achei que fosse isso. E eu tava até no meio do filme achando assim, nossa, super já saquei o twist, que merda, né? Uhum. E não, era só o capanga forte mesmo. Aí eu fiquei meio sem entender. Ué, será que cortaram alguma coisa? Porque o Bautista tava reclamando, ele tava reclamando que ele queria muito se provar como ator e não tava achando personagens pra isso. E que depois de Guardiões da Galáxia, os convites começaram a chegar. Que ele era muito grato por Guardiões, por ter dado a chance pra ele. Finalmente, convites mais pra personagens mais complexos estavam chegando. E que ele tá em 007 era uma espécie de resultado disso, né? De bons papéis que estavam chegando. Então eu falei, nossa, né? Aí não, ele é só um cara que mal tem uma fala no filme inteiro. Assim... Né? Será que cortaram alguma coisa ou ele falou isso pra despistar só? Não sei, o filme parece ter passado por uma... Ele dá um pouco essa impressão de que ele ia para outro lado e rolou umas mudanças. Eu não sei porque eu tenho essa impressão com ele. É, então tem essa questão do quê? Que foi diminuída, né? É, ele dentro do filme. O que faz sentido, né? Que é uma coisa que a Dri sempre fala, que os outros personagens do filme de James Bond não podem ser personagens, né? Eles não podem ser personagens mais completos. Porque tudo tem que girar em volta do Bond. E aí talvez você fosse dar uma profundidade grande demais pro Kia fazendo isso. E uma coisa que eu sempre achei estranha é que o material promocional trabalha muito a primeira cena, né? Você tá ainda? Tô aqui ainda, tô te ouvindo. É porque falhou muito e eu fiquei com medo de falar em cima e começar a dar lag e começar a bagunçar muito. Entendi. O material promocional trabalha... muita falha agora, eu fiquei calado. O material promocional trabalha muito a questão das caveiras, do Dia dos Mortos e tem tons mais escuros do que o filme realmente tem. Ele tem um quê mais sombrio do que o filme em si. Talvez isso tenha sido pra vender uma coisa que o filme realmente não é, ou talvez o filme em algum momento era pra ser mais assim do que o resultado final. Ele em vários momentos dá esses hints de que teve muito dedo ali de produtor, teve muita coisa que mudou nesse filme. Então, talvez, vai ver o Bautista também, era um personagem aí, inteligentão, e cortaram todas as falas dele. Talvez. Ele deve ter ficado bem bravo. Sim, porque eu achei, assim, eu só achei curioso, eu não teria achado isso se eu não tivesse ouvido essa entrevista, mas eu só achei curioso porque ele reclamou tanto de só ser chamado pra personagens brutamontes que não tem complexidade, né? E justamente o papel dele, que é uma espécie, que é finalmente um personagem importante, numa franquia importante pós Guardiões da Galáxia, volta a ser o estereótipo que ele não gostava de fazer. Então, eu não entendi. Uhum. É. Bem, vamos seguir em frente? Você quer falar ainda de Hunger Games? Sim. É, eu queria falar rapidinho de... Nossa, quanto cachorro você tem? Eu tenho muitos cachorros, cara. Caralho. Não sei o que tem, não. É a rua. Dá alguns. Toma, pode pegar. Tô mandando aqui no seu e-mail, rapidinho. Hunger Games, Mockingjay Part 2. Eu acho interessante com essa franquia o seguinte, eu já cansei de falar dos filmes, dos livros, não vou me repetir aqui. A tendência é me repetir porque eu já não lembro o que eu falei, o que eu não falei. Mas não vou revisar tudo, não. Vou só falar desse filme mesmo. Eu acho interessante que eles são... É uma série tão famosa que pode se dar o luxo de arriscar algumas coisas. Então, ao invés de fazer um típico filme para agradar adolescente, eles fizeram um filme bem cult até, né? Na composição, nas cenas, no ritmo que eles escolhem, na fotografia. Então é um filme, a parte 2 e a parte 1, um, para mim, é um filme só, né? Porque visualmente é a mesma coisa. Embora os dois, assim, ocupem, assim, possam ser... São filmes com começo, meio e fim, mas a parte 1, a parte 2 é mais, assim, a parte 1 é meio que o eles estão construindo alguma coisa, interrompe meio que bruscamente, e agora, no segundo, tem o payoff disso tudo, né? Então você pode dizer que é um filme só. Não era pra ter um corte ali no meio, mas ao mesmo tempo eu gostei, porque pôde contar bastante coisa e foi legal. Eu não imagino, assim, se fossem editar num filme só, o que eles poderiam cortar, porque eu gostei muito dos dois filmes do jeito que eles são. E eu lembro que o parte 1 eu tinha comentado que ele é muito lento e me espantou isso. Ele é totalmente introspectivo, lento, não tem muita ação. É aquele apocalipse, paleta desaturada da fotografia e atuações mais sussurradas e tal. Jennifer Lawrence fazendo um trabalho muito legal, muito bom. E a própria crítica social que o negócio faz, porque tem a guerra, mas o livro e o filme também, eles lidam muito com a coisa da propaganda de guerra e a percepção que as pessoas têm. Então a Katniss, ela não é bem uma guerreira que está indo para a guerra, ainda mais agora que a Revolução estourou. Ela nunca foi uma guerreira, eu acho isso legal, né, na personagem. Ela não vira uma super-humana ou algo assim. Ela é boa no arco e flecha, mas ela não está indo para o campo de batalha. Mas ela é o símbolo da revolução e ela inspira as pessoas. Então ela começa a gravar essas propagandas para revolução, né? Para inspirar as pessoas. Então, e por outro lado, você tem as propagandas da capital também. Então é um cenário pós-apocalíptico que é muito único e muito inteligente. Porque a gente geralmente sempre vê as guerras, mas quase história nenhuma foca no lado da propaganda. E a propaganda numa guerra é uma coisa importantíssima, né? Não só numa guerra, qualquer tipo de disputa política, algo assim. A gente tá vendo isso acontecer agora no Brasil e tal. O que é o poder da propaganda? Então, eu acho legal que é um filme feito para um público infanto-juvenil, mas que tem coragem de enfrentar com temas bem maduros. E muitas coisas eu acho meio bobas no livro. E eu me espantei que o filme não, assim. O filme consegue ser até um pouco mais maduro que o livro em alguns pontos, assim. Então, no próprio visual dele, como eu falei. E o segundo filme, mais ainda, porque tem muita ação, e a ação é bem legal. E tem uma sequência de ação em especial, que eles estão nos túneis escuros, e tem umas criaturas, que é bem interessante, assim. É uma coisa bem... conseguiram criar criaturas muito assustadoras, e é uma parada bem sufocante, assim, bem claustrofóbica, bem legal. Então tem cenas diferentes, sequências diferentes, e as discussões, assim, porque o filme poderia muito bem se entregar à questão de bem e de mal, só que eles transcendem um pouco isso. O livro já faz isso e o filme faz isso também. E dá uma melancolia pra coisa toda, né? Não é uma coisa feliz, não é uma coisa feita pra divertir, é uma coisa realmente feita pra pensar, pra entreter, mas também pra pensar. Tem uma mensagem muito interessante ali. E eu fiquei espantado de ver isso num filme que podia muito bem... um filme que já tem o dinheiro dele garantido, né? Ele já vai dar lucro, as pessoas já vão assistir anyway. Então ele podia muito bem tentar amenizar muita coisa e criar uma diversão, assim, pra galera. E não, muito pelo contrário, justamente por já ter uma marca bem estabelecida, eles fizeram uma coisa bem autoral e bem, bem interessante, assim. É um filme que... Inclusive a crítica gosta muito de Hunger Games, então eu acho bem legal. Tomara que inspire mais filmes assim também. E o final é muito impactante. O final, mesmo sabendo, eu tava com muito medo. A sequência final, eu tava com medo de não ter ou deles amenizarem de alguma forma, mas tem. E foi assim, mesmo sabendo o que acontece, foi incrível pra mim. Foi incrível, incrível, incrível. A forma, o suspense, o build-up... Foi tudo muito, muito, muito legal, muito intenso. Então, eu fico pensando como deve ter sido pra quem viu pela primeira vez só no filme e tal. Então, o dia que você assistir, você me diz. Se você curte, você curtiu também. Hunger Games é um troço que eu sou completamente alheio, cara. Um dia ainda vou ler. Você não viu nenhum, né? Não vi nenhum filme, não li nenhum livro. Sei mais ou menos do que é, isso aí. Então, eu contei semi-spoilers, então, aqui, achando que você... Ah, relaxa, eu prestei pouca atenção. Tá. Eu tava aqui olhando os negócios no celular. Legal. Tem esse jogo aqui, ó, não sei se você conhece. Recomendo a todos, se chama Neko Atsume. Você tem um quintal e aí você compra os brinquedinhos e deixa lá no seu quintal com comida. E aí você vai fazer sua vida, cuidar da sua vida, fazer outras coisas. E quando você volta e olha pro joguinho, parece uns gatinhos. Aí você tira os gatinhos e fica brincando com os brinquedinhos que você botou. Aí você tira umas fotinhas dele e tal. E é meio que isso. É um ótimo jogo. Ok. No momento tem um Pumpkin brincando com a bolinha vermelha. Ele é um gatinho tigrado. Tem um Spooky, que ele é pretinho, manchado de laranja, sentado em cima do arranhador. E tem o Socks, dentro da caixinha de papelão. Porque ele é pretinho, mas tem as patinhas e as orelhinhas brancas. Por isso que ele tem esse nome, Socks. Tá. Depois é o que tem tempo livre, né? Pro caralho. Pô, um jogo que cobra muito pouco de você, tá? Você olha ali, menos de um minutinho, você já tirou foto dos seus gatinhos, já. Já pode ir embora, já. Pegou os peixinhos. Porque quando eles vão embora, eles deixam os peixes pra você. E você compra usa esses peixes pra comprar mais coisas pro seu quintal. Legal. Fala aí de The Visit pra gente fechar. Então, só mais um filme que eu queria falar rapidinho que eu acho que vale a pena. O filme novo do M. Night Shyamalan, A Visita. E é legal porque todo mundo vai assistir. Todo mundo não, mas pelo menos eu fui assistir pra ver o filme novo do M. Night Shyamalan. Eu não sabia nada desse filme. Eu mal sabia que ele tinha um filme novo saindo. Eu descobri E esses ele é um dias, eu sabia que esse diretor. filme existia. É, do nada, né? E assim. Você viu algum trailer? Não. Não, vi absolutamente nada. Vi Não veja. só a gente comentando e pessoas gostaram. Não veja o É meio que eu trailer. lembro dele. Não veja trailer, porque aí você vai ver o melhor filme de 2015. Opa, da hora. Não, calma, não, tô brincando. Mas assim, na hora eu falava isso, porque ele é muito divertido. É um filme extremamente divertido, incrível. É engraçadíssimo. E não é assim. Tem muito filme de terror que eu falo que é muito engraçado, mas não era. Assim, o filme não queria ser engraçado, né? Esse em especial. Ele é consciente, assim. Ele não é bem um filme de terror. Ele é um filme de bizarrice, de suspense, bizarrice e humor natural, assim. Humor que vem naturalmente das próprias situações das pessoas Ó, eu envolvidas, sei o entendeu? basiquinho dele, acabei de lembrar com você falando. Eu sei que ele é tipo um mockumentaryzinho gravado por duas crianças. Irmãos. Que nem isso eu sabia. Cara, eu não sabia nada. Quando apareceu o título e aparece uma mulher dando um depoimento pra uma câmera, eu falei, ah, isso é uma commentary? Sério? Não sabia. E aí eu já fiquei com medo. Por quê? Outro, não acredito que eu vou ficar aqui 2 horas querendo, chiando porque alguém tá filmando numa hora que não era pra estar filmando, algo assim, né? Que droga. Só que nesse filme funciona. Por quê? Porque a garota que tá filmando, ela tá de fato gravando um documentário porque ela quer ser uma cineasta, né? Então isso já é uma boa desculpa. E dois, porque ela tá gravando comentários dela e entrevistas individuais dos personagens e tudo mais, acaba que faz parte da própria personalidade dos dois protagonistas, entendeu? O fato de eles estarem filmando não é só uma coisinha a mais que tá acontecendo. Uma pseudo-tentativa de tornar tudo mais realista. É uma coisa que acrescenta a personalidade deles, entendeu? Porque eles fazem piadinhas e o próprio estilo de filmar, porque os dois estão filmando com câmeras diferentes, então o estilo que um filme é diferente do outro, então é uma coisa que acrescenta mais. E tem algumas sequências que são de fato bem assustadoras e bem construídas e se devem ao fato de serem tremidas e desfocadas e coisas assim. Então é legal. É curioso que o M. Night Shyamalan, ele é um diretor que ele é muito focado nisso, no mise-en-scène, né? Na posição do movimento de câmera. Ele sempre faz uns exercícios de estilo assim muito específicos. Ele é muito elogiado por isso. O povo tem bronca dos roteiros dele, mas todo mundo sempre elogia muito a direção dele, né? Embora mesmo os filmes que ele só dirigiu ultimamente, mesmo esses filmes tenham flopado, mas enfim. E aí, bom, aí ele vai arrumar uma coisa assim de um found footage ou algo assim, um mockumentary, uma criança filmando, como é que vai ser isso, né? Então, acaba que ele trapaceia um pouco, porque a qualidade da câmera da menina é boa demais, né? O som é maravilhoso, a iluminação é sempre incrível, eles nem fingem que é uma câmera caseira, né? É uma imagem de um filme normal, assim, né? Fotografia de ponta. E aí, pelo fato dela ser uma cineasta e babapá, acaba que os shots são meio elegantes demais, entendeu? Então, assim, se num found footage normal. A ilusão de realidade, geralmente eles não alcançam, nesse filme menos ainda. Você não sente que é real hora nenhuma, né? Mas, como eu falei, não atrapalha porque acaba que adiciona a personalidade deles. Então, ele não tá fazendo isso apenas pra ser realista. Ele tá fazendo isso pra... Não sei, pra ser diferente, pra experimentar uma narrativa nova, não sei explicar. Só sei que de alguma forma estranha funciona, porque as crianças são muito carismáticas, a menina, o garoto rouba a cena total, né? É, eu sei um pouco divertido. Sobre a personalidade dos dois também. Eu sei que ele é mais novo, né? E ele é metido a rapper e mulherengo, não sei o quê. Isso. E ela é mais, quer ser cabeçuda e não sei o quê, mas você ainda percebe que é meio que uma criança, de vez em quando ela fala umas coisas meio bestas. É, então, aí tipo assim, voluntariamente o filme acaba remetendo a filmes de turminha, então se você curte isso, você vai curtir, porque são arquétipos bem relacionáveis, assim, é a irmã mais velha, entrando na adolescência, mais cabeça, e o irmão babaca, mas eles se gostam muito e se amam muito, assim, o filme também assim, não é artificial, a fala dos dois não é artificial, entendeu? Eles realmente parecem crianças, entendeu? Às vezes não, mas na maioria das vezes sim, então achei legal isso. E sim, a personalidade dele é assim, ele é metido a rapper, ele improvisa umas rimas e grita roll no final de tudo, só porque é legal, é engraçado, entendeu? E aí tem uma hora que do nada, ele é tão criança mesmo, que na hora, no meio do filme, ele resolve dizer pra ela, do nada, ele avisa pra irmã, que cada vez que ele for xingar, ele ao invés de falar o palavrão, ele vai substituir o palavrão pelo nome de alguma cantora pop. For no reason, sabe? E aí é engraçado, porque aí você tá assim numa cena de suspense terrível, que ele sendo perseguido, aí ele cai no chão e grita Shania Twain, entendeu? Do nada! E você até esqueceu que isso é uma coisa que ele faz, entendeu? Aí do nada você tá super tenso com a cena, ou mais tenso que você possa estar, dependendo do quão impressionável você é, né, obviamente. E aí ele grita isso, já quebra, entendeu? Então é legal que é um filme que ele muda de tom o tempo todo, entre o bizarro, o suspense, o humor, e de repente no final ele fica ultra emotivo também. Né? E eles conseguem até encaixar um mini arcozinho pra garota principal, que meio que se amarra no final também. No finalzinho eles injetam. Ah, tá, o tempo todo era isso que ela queria alcançar. X, pá, tá aqui, entendeu? E aí você descobre, então era sobre isso o filme. A gente meio que não sabia, porque é sutil e tal. Então, eu vejo como pessoas possam criticar o filme, dizendo que o filme não se decide o que ele quer ser, mas... Só porque um filme não se prende a um gênero só, um tom só, não quer dizer necessariamente que seja um filme perdido ou bagunçado. Sim, né? E especialmente se ele funcionar em todos esses tons. E quando ele muda de tom, ele continua funcionando, porque é um troço dificílimo de fazer. E que é um troço que o Sam Raimi faz muito bem quando ele vai fazer terror, né? Uhum. E você não tem muitos exemplos, né? Eu falei do Sam Raimi justamente porque eu não consigo pensar em nenhum outro... diretor especializado nisso, ou em algo que acontece com muita frequência em cinema, em Hollywood, que você... Porque o que o Sam Raimi faz não é um filme B, né? Ele realmente dança entre o cômico e o terror. Uhum. E eu não consigo pensar em nenhum outro filme, ou nenhum outro diretor especializado em dançar entre gêneros, ao invés de fazer um gênero não funcionar e o outro e funcionar como um outro, que é o que acaba acontecendo num filme B. Talvez. Deu pra entender o que eu falei? Não, entendi. Talvez o Peter Jackson um pouco. Falhou o nome da pessoa, nem ouvi. O Peter Jackson um pouco? No quê? O Peter Jackson tem um filme antigo que é meio terror, meio que é um terror, assim, né? De terror e fantasma. Com o Michael J. Fox. Não é dele aquele filme? Não sei. Um filme antigão, que o Michael J. Fox é um fantasma. É do Peter Jackson esse filme. Olha só. Sabia, nem sei que filme é. É. Tanto que eu confundo muito esse filme como sendo um filme do Sam Raimi, mas eu sempre lembro, não, ele é do Peter Jackson. Uhum. Entendeu? O Guillermo del Toro, um pouquinho? Um pouquinho, mas mesmo assim eu não consigo pensar em muita coisa, né? É. Não tem muito humor, mas é fantasia, com terror. Alguns filmes que ele faz... Eu não sei, né? Porque gênero de ambientação é diferente de gênero de emoções que você vai sentir, né? Que são drama, realmente. Comédia, terror... É. Ainda mais uma coisa, terror e comédia, né? São duas coisas e você não tem muito esse equilíbrio. É um filme que tem um humor genuíno, que você vai dar risada, mas quando a merda fica feia de verdade, né? E aí você vai sentir medo de verdade. Aquelas pessoas ali que você riu junto, elas estão com perigo de vida real. E aí você vai até sentir mais ainda, porque você conectou com... Porque na vida real, a vida real é assim, né? A vida real está aqui dando muita risada com coisa idiota. Daqui a pouco pode acontecer uma tragédia, né? Então eu não sei porque as pessoas têm tanto medo de brincar mais com gêneros nos filmes, né? Porque a vida é assim, né? A vida não é um filme inteiro em que todo mundo é deprimido o tempo todo, não noir, né? Apesar do noir ser gostoso de assistir, a vida não é isso. A vida é feita desses contrastes. Então eu me espanto que o cinema não explore mais isso, né? Uhum. O filme que você falou se chama Os Espíritos no Brasil, The Frighteners. Uhum. E era Peter Jackson de 96. É isso, acho que foi um primeirão dele, assim, que foi mais. Foi filmado na Nova Zelândia também. Porque ele é de lá e ele gosta do lugar. Sim. É. Você chegou a ver o vídeo dele fazendo piada com o Dr. Who? Não. Você não viu isso? Não. Nossa, você tem que ver. Acho que não. Vai no Facebook dele, ou procura no YouTube Peter Jackson, Dr. Who. Porque tem esse boato de que o Peter Jackson. Ele é um Whovian, né? Ele é fã, e aí tem esse boato de que o Moffat queria chamar ele pra dirigir Doctor Who. Ah, eu já ouvi falar disso. Isso vai acontecer eventualmente. Sempre tem esse boato. Uhum. Aí o Peter Jackson postou um vídeo na conta dele, e eu não vou falar mais nada. Você vai ver esse vídeo, depois você me diz o que foi. Tá bom. Mas eu devo ver no ar ou devo ver depois que a gente desligar? Não, vê depois que você desligar. Aí todo mundo que não viu, vê também. Tá bom. Tá bom. Então você pode ver agora também, se você quiser. Mas é grande, não. Vê agora, não. Tá bom. Chato. A gente tá indo embora, então? Você quer falar mais alguma coisa? Não. As coisas que eu tenho aqui dá pra guardar pro próximo. Tá. Então, no próximo, vai ser o primeiro Nerd que vai ter... vai ter uma prévia do que vem aí. É verdade, a gente tem uma lista aqui, né? Então... porque a gente tá na lista e a gente vai gravar daqui a pouco. Essa é uma boa, ó. Então é isso que eu vou falar, ó. London Spy. Assistam London Spy. Então na próxima a gente vai falar principalmente sobre Jessica Jones... London Spy, uma série nova da BBC, assistam. Que mais? The Hour. The Hour. Eu não garanto que eu vou ver The Hour, mas assistam. O Mike tá vendo, o Darko tá vendo. Eu vou tentar assistir, sabe o que? Beasts of No Nation, que eu não vi ainda. Certo. A gente vai falar de Survivor, né? Do que tá rolando em Survivor. Isso, Survival. Se for Bélgica, já vai ter rolado o finale, não? Se pá. Não, acho que ainda não. Tem muita gente lá ainda, velho. Nossa, vai ter 20 episódios? Tem 35 pessoas na ilha ainda. Tipo, já tá no 12º episódio, eu sempre acho que não vai dar, né? O Survival tem esse efeito em mim também. Vai chegando no final, tem uma penca de gente. Aí, de repente tem 2 episódios duplos e vai embora todo mundo. Uhum. E aí fica 3 de formas misteriosas, assim. Mas dessa vez tá no 12 e tem uma porrada de gente ainda, né? Sim, sim. Tá, eu quero comentar um negócio antes da gente. Porque eu fiquei muito triste. Tá. Cancelaram a revista do Mega Man da Arte. Ah, é? Que triste, nossa. Não, mas era da Arte? É que eu nem sabia que existia isso. Era da Arte? Não era da IDW? Algo assim? Era da Arte. A Arte lançava Sonic e Mega Man. Sonic e a Arte lança desde o começo dos anos 90. Mega Man tava no volume 55, eles começaram aos 4 ou 5 anos. E não, sabia, né? Não foi um cancelamento. Acho que essas, né? Coisas legais. Não foi um cancelamento. Falaram que entrou em ato, que eles vão repensar a série, não sei o que e tal. Mas todas as matérias que você lê parecem muito um cancelamento. E a última edição, quando eu li ainda, nossa, traz as outras franquias posteriores, né? O Mega Man Zero e tal, pra dar muita impressão que eles estão realmente fechando a parada. E a Arte tá num momento complicado, né? Porque aconteceu muita coisa com a Arte, não sei se você tá sabendo. Rolou um reboot e a Arte agora não se parece mais com o que você pensa quando você pensa em Arte. Os quadrinhos do Arte não parecem com isso que você tá pensando. Eu quero que você procure no Google Imagens Arte Reboot. Uhum. E dá uma olhada. No Google Imagens? No Google Imagens, Arte Reboot. Peraí. Você consegue fazer isso? Consigo, peraí. Tá bom. Repete que eu tenho que procurar. Arte. Reboot. Arte Reboot. Ah, são aqueles que são bonitinhos? Isso. Né? já vi isso. Não, tô por dentro. Eu não li ainda, você tá lendo? Então, ainda não, mas eles chamaram gente famosa pra escrever. É elogiado, né? Sim, sim. E escreveram. E chamaram gente famosa, não lembro quem agora. Mas é um pessoal famoso que tá aí. Só que rolou a treta do Kickstarter. A empresa tentou fazer um Kickstarter pra acelerar o lançamento dessas revistas. Era essa a intenção do Kickstarter. Todo mundo virou e falou, meu cu, que a gente vai dar dinheiro de Kickstarter pra empresa. Aff, se vira aí, velho. Uhum. A gente já compra as revistas. Aí flopou? Aí flopou. Não é que flopou que não bateu. Eles cancelaram o Kickstarter. Isso gerou uma certa polêmica e tal. Um pouco depois veio essa notícia do hiato do Mega Man. E as revistas do Sonic, as duas últimas, estão meio meia boca. Ela tá meio desconexa, as histórias estão meio estranhas. Eu não acho que eles vão cancelar o Sonic, porque são mais de 20, 30 anos publicando. Uhum. Mas 20, 30 anos, tá certa essa conta? 90... É, são aí uns 20 e pouquinhos anos. Uhum. E... Então eu não acho, mas a impressão que dá é que a editora tá passando por uma... reformulação, barra momento meio conturbado. Às vezes eu me pergunto até... Eu me perguntei primeiro se esse reboot não era uma forma de tentar dar prolongar a vida da empresa. Mas ao mesmo tempo eles gastavam dinheiro contratando um pessoal de nome grande, né? Então é o Mark Waid que tá escrevendo. Então... Sei lá o que tá acontecendo. Eu só espero que isso realmente seja só um hiato do Mega Man e que a revista volte. Porque no momento não existe Mega Man. No momento não saem mais jogos de Mega Man, não saem mais absolutamente nada de Mega Man. Essa era a única... Ele faz, sei lá, pontas no Smash Bros. E tal. Mas jogos dele, com trama, é o único lugar onde o lore de Mega Man, o plot de Mega Man continuava vivo era nessa revista. Uhum. Então, é isso. Eu fico triste. Tristinho. Por que será que ainda não anunciaram o live action do Art? Verdade, né? Verdade. Você acha que funcionaria mais como filme ou como série? Acho que funcionaria mais como série, né? Seria uma boa série, verdade. É. Mas é uma marca muito grande, então de repente eles gostariam de fazer logo um filme, pá. Mas uma série seria mais legal, eu acho. Sim. Mas dependeria muito da emissora. Que emissora, né? Faria isso bem, não sei. Verdade. É. E tem umas outras revistas rolando, né? O Art parece que tá com um selo de terror, que tem uma revista da Sabrina, que eu ouvi, acho que o Danny Hack falando que tá muito boa. Ah, eu baixei o primeiro, quando saiu esse número 1 desse reboot da Sabrina, eu baixei e não li, e tô pra ler o resto, mas eu também tô ouvindo coisas boas a respeito. Tem a Afterlife with Art, que parece que é de um universo paralelo que o Art morreu e virou um zumbi, ou algo assim. Nossa. Tem umas coisas estranhas acontecendo também. Eu não sei se eu vou acompanhar o reboot novo, eu vou dar uma olhada, talvez. É o Mark Waid escrevendo, eu gosto do Mark Waid. Mas sei lá. É, eu acho que vale a pena ler uma edição, ler duas, pra ver qual é. Sim, sim. É que eu não sei quantas estão saindo, né? Tem a revista do Art, tem a revista da Verônica, não sei se a Beth tem uma revista só dela, se uma revista dela com a Verônica. Mas todas nesse reboot, assim? Todas nesse clima? Aparentemente sim. Algumas já saíram. Acho que pelo menos uns três títulos já saíram junto com o reboot. Então não tem mais nenhum título com aquele traço clássico e tal? Pelo que eu entendi, não. Morreram todos. Pelo menos por enquanto. Eu acho que tem a revista do Jughead, da Betty Verônica e do Art. São as três revistas que estão saindo. Uhum. Bem, vambora? Sim. Então vambora. É muito bom, cara. A Wikipédia do Art Comic Book tem volume 1, de 1942 a 2015. Volume 2, 2015 em diante. Caralho. Pra ver o peso disso, né? 42, velho. E o povo chiando com os novos 52, né? Que whatever. Ai, ai. Bem, tchau. Tchau, tchau. I broke my bones playing games with you. The type of fun it makes me blue. Oh, I think I'm into you. How much do you want? What are you prepared to do? Think I'm gonna make it worse. I'll talk to you, but it don't work. I touch you, but it starts to hurt. what it is, you. Oh, I think that if it had been enough for you, I'd be better, would I be good? And I'll do what you like if you stay the night. You tell me you don't think you should. You do it, boy. Well, love, I'll let you go. Love, I'll let you go. Love, I'll let you go. Love, I'll let you go. Oh, it's enough to be better if I could. No, no.